Galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sassi e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Por que não me fala onde tá, baby Rena? Você no bar me avise, enviado do meu iPhone. Adoro, adoro, maravilhoso. E daqui a pouco também teremos aí Márcio Zaneide, né, esse grande ícone dançarino. Ele que tá aí se recuperando, não, né, que ele acabou de chegar de seu Fit Dance, então está lá aí se recuperando, se refrescando. E daqui a pouco estará entre nós, estará conosco aqui nesse belíssimo programa, né. E vamos começar então o nosso bloco de notícias e amenidades. Agora que o Big Brother acabou, graças a Deus, né? Então só vamos para notícias e anamenidades, olha que loucura. Bah! Adoro. Finalmente vamos poder falar só da sua folga sem ser Davi Mani, né? Calabresa sem publi. É verdade, bichinho, né, gente? Sem publi nenhuma, pobre. E vamos começar então com o assunto que a gente tá aí falando semana a semana, né? Mentira, semana a semana não. Mas toda vez que tem, né, que são anúncios do Rock in Rio, né? Rock in Rio. Vai ter a gente tava vindo Shawn? Aí pra gravar. Vai ter Shawn Mendes também, tá confirmado. Adoro. Vai ter. E ele tá vindo aí, né, vários Instagram agora, vários stories cantando, né, gente, bombando o reizinho. Mostrando que tá vindo com tudo aí, né? Estamos aguardando single, aguardando discos, aguardando tudo. Ai, saudade. Mas o pessoal tava reclamando que não tinha rock, né? No Rock in Rio. E então segura esse rock bebê, porque agora eles anunciaram aí atrações para o dia 15, que não tinha nenhuma atração, né? Então anunciaram aí para o dia 15, que é o domingo da primeira semana. E vai ser o dia do rock, tá bom? Então nós temos aí 3 atrações confirmadas já no Palco Mundo, tá bom? Entre elas, nós vamos ter o Avenged Sevenfold. Amo! Bat Country! Country, sei lá. Sabe como é que eu chamava? Eu ouvia Avenged, né, quando eu tava na faculdade. Aí eu e minha amiga... ouviu muito. Eu e minha amiga chamávamos de A Vendedora de Flores. Adoro A Vendedora de Flores. Que maravilha. Eu vi a nova da Vendedora de Flores, era ótimo, gente, muito roqueiros. E aí eles vão estar aí, né? E também vamos ter Evanescence, tá? Ó, oh, famosa. Evanescence. You got me, you love me, you love me, you love me. Mostrar minhas habilidades de canto, né? Super bons agudos. Agora que você tá fazendo aula de canto, o mínimo que eu espero é que você cante todo o programa. Pois é. E também, no Palco Mundo, nós vamos ter Journey, né? A banda favorita de Will. Olha! Não sabe ler. Exato, vai cantar aí todos os hits de Will Schuster, né? Vai cantar Não Sabe Believe, vai cantar... Como é que é aquela? Eu gosto muito. Que eles cantam nas regionals da primeira temporada. Tem Anyway You Want It, That's The Way You Need. Tem Faithfully também. É. Anyway You Want It, That's The Journey, é, né? Acho que é, porque eles fazem um que é todo do Journey, né? Anyway You Want It, Journey. Ali. Ai, gente, sou muito journeiro também. Que é, eles cantam Faithfully, eles cantam Anyway You Want It e terminam com Don't Stop Believing. Uhum. Grande hit aí. E no palco Sunset, né, também confirmaram aí Deep Purple, só os veinhos, estão tudo no bico do corpo, né? E Incubus, confirmados. Adoro aí. Adoro, whatever tomorrow brings, I'll be there, I'll be there, yeah. Ah, então fica faltando uma atração, né, pro glorioso Palco Mundo, no dia 15 aí, né? E ficam faltando duas atrações do Sunset, pra eles confirmarem ainda. Que eles devem confirmar logo, porque falta só menos de um mês pras vendas dos ingressos, tudo, né, menino? Uhum. E eles confirmaram aí, né, anteontem, né, o set list completo, né, o headline completo aí do dia 14, né, que é o sábado. No palco Sunset, a gente vai ter NX0, né, vamos ter a famosa Pelanza. Banda James. Não, Pelanza não é do Restart? Ah, é verdade, eu sempre confundo, já tivemos essa conversa. Pelanza é... Ah, não, já ia confundir, já ia falar de Fresno, né, Lucas Fresno. Ah, gente, não peguei essa época, vou te confessar que não conheço nada de Fresno e de NX, só as calças coloridas de Restart. Aí vai ter a grande banda famosa James, né, que todo mundo ficou, what the fuck is James, né, tá tudo bem. Que é James? Não faço ideia, amigo, do que seja James. Mas é brasileira? Não é brasileira. Ah, porque você anunciou junto com várias brasileiras, achei que fosse tipo Os James. Não, é uma banda de muita gente aqui, as pessoas esquisitas. Menina, tô vendo várias pessoas aqui no fundo de natureza, assim. Tá dizendo que é uma banda inglesa que foi formada em 81. Meu Deus, também estão já tudo no bico do corpo. Ah, entre eles incluem-se hits musicais que marcaram gerações, como Lose Control, Sit Down Lady, Say Something, conheça da galera, né? Born of Frustration, Sometimes, entre outras. Será que é da Britney? Deve ser, é a única que eu conheço, gente, também. Olha que eu conheço muita velharia do Reino Unido, mas essa James nunca ouvi falar. Será que eu vou ouvir James depois e reconhecer várias músicas? Vou fazer esse experimento especial. Eu acho possível, né? Já que é esse grande hit aí, que o Brasil não conhece. Gente, eu tô chocado com a cara de hippie das pessoas. Exato. É tipo a banda mais bonita da cidade, o K. Aham. É uma coisa meio bala desejo, né? Também. Sim. Ai, meu pai amado. Aí a gente vai ter Chris Stone, Kingfish, Ingram, que eu também não faço ideia de quem seja, mas deve ser. Ingram conheço, um ícone. É? Chris Stone, Kingfish, Ingram? Ah, não, conheço Ingram Hill. Achei que era o. Não. Ingram Hill é um grupo aí também. Aí, entre aspas, Kingfish, Ingram. Entendi, essa aí não conheço, então não. Vamos esquecer agora também, né? Trazer cultura pra esse povo, né? O Ingram Hill é aquelas músicas de rock meio gospel, assim, que você sabe que eu gosto. Aham. Uma maravilha. Green, Chris Stone, Kingfish, Ingram. Quando que vai vir o Sweet Foot pro Brasil? Mandy Moo. Mandy Moo não vai vir. Mas, tá fazendo podcast de... This Is Us, né? Exato. Menina, te contei a última barra. Qual? Tá rolando aquele plot lá das meninas de One Tree Hill, Sadiari, não Sadiari, né? Sim. Aí teve um podcast sem Joy, que Joy é a excluída do momento, né? Porque copiou a capa da amiga. Aí você ficou assim, alerta, né? Aí no podcast seguinte, Joy voltou. Já era um episódio que ela dirigiu da série e tal. As meninas super babando o saco dela. Hillary falando, foi maravilhosa, amiga! Mas você vê que tá um clima... E aí os fãs disseram que no dia do aniversário de Joy, nenhuma das outras duas postou nada. É sério, gente. Tava ocupada, trabalhando. É. E que Hillary deixou alguma indireta que eu não entendi qual é, dizendo que não é mais amiga de Joy. E aí falaram, já entendemos, gata. Mas tá tipo calcinha larga, né? Estão mantendo os trabalhos, por enquanto. Exato. Até quando. Eu penso assim, se tivesse climão bosta entre elas, elas são ótimas atrizes, né? Porque elas vão, gravam-se, né? Se chamam de amiga, fazem várias coisas como se fossem pessoas que se suportassem. É atuação, né, amigo? Fazendo valer o DRT. O M-tape delas, né? Exato. Melhor trabalho de voz. E Sofia já tá no podcast solo dela, né? Já tá sendo a Camila Cabello. Mas ela tem um podcast solo de quê? Ela tem um podcast que ela conversa com personalidades da mídia, fala com políticos, fala com a Nene Carey, que fazia o show, né? É tipo a Nathalie Morales bonita. E aí ela põe o podcast. Que ela fala? Dá, tá, apesar de estar bem rouca, dá. E aí ela põe no feed do Drama Queens. Tipo, essa aleatória, sabe? Ocupando espaço dos outros. Adoro! Só ser show dela. E aí eu tô achando que ela daqui a pouco vai só fazer o dela mesmo e as outras duas brigando que se viram. Ela não quer nem saber, ela não quer tomar partido. Preferiu fazer o dela, pra não ter que decidir de que lado ela vai ficar. É, ela tomou partido da Hillary porque ela não desejou um feliz aniversário pra Joy também, né? Mas ela tinha dado um follow e já voltou a seguir Joy. Então, dig Joy Popoy. Então, acho que ela tá realmente querendo ser a Suíça. Quando você segue de novo, você já resolveu. Uhum. Entendeu? Ó, o Mosking Fish aqui se consolidou como uma das grandes vozes do blues da geração. Conta com hits como Outside of This Town, Been Here Before e 662. E seu terceiro álbum, Live in London, foi muito aguardado por seus fãs desde que o assistiram performar no YouTube quando era um adolescente. Grande hit 662, né? De Kingfish. Kingfish. Eu adorei, assim, se consolidou como um dos grandes nomes jovens do blues. Como se blues fosse um estilo ainda corrente, né? Eu amo. Olha. Ai, ai. Um beijo pros fãs de blues. E terminando aqui, né, os palcos Sunset, a gente vai ter essa grande fusão aí, que é de Patufu e Penélope, né? Essa ai, aqui. Menino. Eu achei o melhor duplinha, Penny e Pato. Mas, gente, desde quando a gente não ouve falar de Penélope? Desde novembro? Ah, desde Namorim de Portão, né? Mas... Namorim de Portão, né? Do café, meu primo e meu irmão, eu entro nessa onda. Tanto que aqui na página fala sobre Patufu, sobre o hit do Patufu, e Penélope é assim. Eles irão tocar ao lado de Penélope, uma banda brasileira formada em 97. É, é o que tem pra falar, né, gente? Um abraço. Entendeu? A pobre da Penélope. Ai, ai. Agora se pode, que a Penélope não é a mulher, né, a banda. Sempre achei que fosse a cantora. O nome da vocalista é Érica, né? Érica Cerqueira. Érica Badu. Essa é a outra lá, conheço. Essa eu conheço, Érica Badu. Érica Toretto. Essa também conheço também, vai fazer aniversário. Ah, imagina Érica Toretto cantando Namorinho de Portão. Esse é um hino. Inclusive, aqui mandar parabéns para a Érica, que está fazendo aniversário segunda-feira. Se ela tiver ouvindo o programa domingo, segunda-feira... Parabéns, Érica! Parabéns. A gente te ama, né, hein? Adoro ser sua amiga. Provavelmente eu almocei com você no domingo, então, mas saudade de qualquer forma. Almoçando aniversariante. Adoro. E Palco Mundo, né, menino? Dia 14 de setembro, nós vamos abrir a noite com o Lulu Santos, né? Amo. Seus grandes hits. Depois vamos ter Zara Larsson também aí, muitos hits. Depois vai ter One Republic também. Ai, meu Deus, meu coração. Too Late to Apologize, né? Uhum. E fechando a noite com muita sensualidade, por que não dizer sensualidade? Imagine Dragões. Ai, gente, se eu tivesse, né, stamina, como dizem, pra ir em festival, aguentar perrengue e tal, eu ia nesse dia, porque... Um ícone. Né? One Republic, minha banda da vida. Imagine Dragons, um puta gostoso. Exato. Penny e Pato. E Zara Laço. Ah, Penny e Pato é no outro dia, né? Não, mesmo dia. Ah, era o palco alterno, né? Palco Sunset, é. Glorioso aí. Agora imagina esse público diversificado que vai ver Lulu Santos abrir pra Zara Laço. Ah, eu amo. É porque assim, o Lulu Santos até combina com One Republic e com Imagine, mas com Zarinha. Exato. O que a Zara Larsson canta, gente? Ela canta até umas musiquinhas legais, mas é um popzinho mais tranquilo, né? Lush Life. Esse rockzão pesado, Lulu Santos. Que é? Lush Life, muito boa. Lush Life. Vida de luxo. Com David Guetta. Tem música com David Guetta. Sucesso. Esse álbum da... Yeah, yeah, yeah. One can't deny. Esse álbum do Lush Life eu ouvi inteiro, porque ele é muito bom. Ah, é? Sou muito Zara. Ai, ai. É isso, né, menina? Já não chegou. E aí, gata? E aí, não, gente, cheguei com uma garrafa de vinho, né? Que foi medida ali no Twitter, né? Garoto. Mulher, para com isso. A gente abriu o show pro Zanon. Exato, amo. Nós chamamos a Pato Fu e Penélope, né? Amo, eu sou o main event? Uhum. É, a Zara Larsson. Nosso cruzeiro. A famosa, né? Famosa era a Larsson. Zanon, você conhece o hit de blues? Como é? 662? De King Fish Zanon? Quem é King Fish, gente? É o grande nome do blues moderno. Porra! Gente, o blues tá como, né? O blues tá azul, né, menino? Eu ia falar que o blues é o Tony Bennett, mas é jazz, né? O Tony Bennett morreu, né, gente? Não tem como mais. Tony Bennett morreu? Morreu? Morreu, o Tony Bennett morreu. Quem lançou um álbum com a Gaga? Sim, que ele morreu. Desde quando? Mas, gente, tava um dia desse cantando com a Gaga. Gente, do nada. Tony Bennett, um sopro, né? Uma vida é um sopro. Tony Bennett morreu no passado, 21 de julho de 2023. Chocado. Ai, meus pêsames, todos os Benetters. Ai, ai. Ai, ai. Maravilhoso. Mas e aí, já vão comprar o Rock in Rio card de vocês? Dia 23 de maio, né? Ah, eu vou nesse dia aí do One Republic. Eu vou no dia que a Rihanna vai vir, né? Que vai anunciar o coisa com R, não é? Vai sim. Já vai foi, a Kelly. Quem que é? Quem que é porque é dia do Rock. É porque é o dia do Rock. Aí vai ser Journey, Evanescence e Avenged Sevenfold. E a Vendedora de Flores. Uhum. Vai vir o Thor? Vai. Não, vai ser só os novos Avengers. É, Eternos, Kang, Homem-Formiga. Amo. Ai, ai. Maravilhoso. Mas é isso, né, menino? Dia 23 de maio começa as vendas aí. Se você tiver Rock in Rio Card, acho que é antes. Acho que é tipo dia 20, dia 21. Mas se você for venda geral aí, dia 23 de maio, já prepara aí pra tascar o dedo no computador, F5, preparar o cartão pra parcelar, né? Porque vai ser sucesso. E é isso. Rock in Rio Card é um cartão de crédito do Rock in Rio? Não, é um cartão que você compra e aí você tem prioridade pra escolher o... Você compra, tipo, a galera que comprou o Rock in Rio Card já comprou, tipo, comprou ano passado. E aí eles têm prioridade de escolher o dia que eles querem ir. Eles podem escolher os dias primeiro, entendeu? Entendi. Provavelmente, eu acho que o dia que vai acabar mais rápido é o dia da Maraia. Eu acho que é o dia que vai acabar mais rápido, né? Que é a grande coadjuvante do Rock in Rio. É, sempre os dias de pop são assim os que acabam mais rápido. Sempre são, né? Então, eu acho que deve ser o que vai acabar super rápido. Então, quando chegar pra venda geral, já vai ter menos ingressos do que deveria. Mas assim, são 100 mil ingressos por dia, então é isso. Ai, ai, difícil. Mas dia do Rock, aí sim, esse dia deve ser tranquilo de conseguir comprar. Deve ser tranquilo. Deve acabar rápido a Katy Perry, deve acabar rápido a Mariah, né? Tem os dias que vai acabar mais. Queria que Katy anunciasse show, né? Que nem ela fez da outra vez, mas acho que não vai rolar. Ah, talvez ela faça em São Paulo, amiga. Ah, ela aproveitou a carona, né? É, da outra vez ela fez, né? Mas ela não fez no Rio, acho que ela só fez em São Paulo. Ah, é? É? Eu fui, graças a Deus. Mas é isso. Seguimos aqui, então, nossas notícias, nossas amenidades. Falando aí que Equalizer, né? The Equalizer foi renovada pra quinta temporada, né? A série aí com... Queen Latifah, né, glorioso procedural aí, renovadíssimo para a quinta temporada. E eu vi alguns sites brasileiros dando a informação de que Law & Order Organized Crime já foi renovada para a quinta temporada. E a notícia que saiu nos sites gringos é que ainda não foi renovada, mas está perto de ser renovada e provavelmente deve ir para o Peacock, sair da NBC e ir para o Peacock. Mas já tem site brasileiro dizendo que já foi renovada, sendo que a informação não é verdadeira, não procede. Pode ser quando você estiver ouvindo no domingo que já tenha acontecido isso. Mas no dia que estamos gravando, não procede essa informação não é correta, tá bom? O que mais temos aqui? Menino, Jensen Ackles vai ser o irmão do Justin Hartley na série dele lá, o Tracker, né? Quando eu contei o piloto, né, eu falei que tinha um dos irmãos que era... supostamente matou o pai do Justin Hartley, né? E aí eles agora anunciaram a versão adulta e vai ser o Jensen Ackles. Gente, já tá até gravando. Mais 18? Era teu sonho, né, viado? Bem que tu queria, né? Que fosse. Bem que queria, com o Jensen Ackles e o Justin Hartley. Bem que tu queria, né? Dois ex-Smallvillers, né? Exato, dois ex-Smallvillers. Eita, como Smallvillava. Que mais a gente tá aqui? Menino, a atriz, a Ann Potts, né, que faz a vovó lá do Young Sheldon, disse que o cancelamento da série, no caso, porque a Young Sheldon vai acabar agora na sétima temporada, né, e ela disse que foi uma decisão estúpida, tá? Ela disse que esse cancelamento da série foi uma decisão estúpida e um movimento comercial estúpido, tá? Ficou puta, tá bom? Ficou boladíssima. Só que aquele negócio, vai ter o spin-off, né? O spin-off do spin-off, que vai ser com a Emily Osmond, né? E ela, nada impede que ela participe do spin-off. Esse povo tem 7 temporadas de uma série que era pra durar 12 e já tá reclamando, bicho, que isso. É, tá, ficou brava, não gostou não. Ficou chateada pra caramba. Gente, a criança já tava virando o Sheldon do Big Bang Theory, né? Já tava na hora. É, eu vi uma entrevista do elenco essa semana na Jennifer Hudson. E aí a Jennifer Hudson perguntou com quantos anos o Ianzinho tá, né? O Ianzinho tá com 15 anos já. E aí botou a foto do primeiro dia de filmagem dele e agora, cara, é bizarro assim, né? E a gente viu ele também no Big Little Lies, né? Big Little Lies 1. Caraca, era um cotoco de gente e agora já tá gigante aí, quase indo pra faculdade. É uma loucura. Mas ela tá... A véia ficou puta. Não gostou não, né? Aliás, aí os últimos episódios de Young Sheldon estão chegando aí, né? O último episódio vai ao ar, os dois últimos, né? Vão ao ar no dia 16 agora de maio, já, final da série. E eu tô assistindo, né? Gosto muito de Young Sheldon, acho uma delicinha. É a minha série do almoço, geralmente, de sexta-feira. Passar na quinta, né? E episódio de 18 minutos, gente. Episódio de 18 minutos é muito sucesso. O bom que é assim, você falou que a mulher poderia participar do spin-off, mas agora que ela despediu, acho que não vai, né? Eu acho que também não. Acho que agora eles vão dar uma boa lá, assim. Ó. Ah, fica aí. É, fica aí no banquinho aí, gatinha. Aguenta um pouquinho. Vai fazer aquele Sure Grandma, né? É. Tá bom, vovó. Ai, ai. Também tivemos aí confirmações no elenco da terceira temporada de Heartstopper, né? Tivemos aí a confirmação que todo mundo já sabia, que o Jonathan Bailey vai fazer um cameo na série. Acabou, né? O mistério, né? Nanda Band e Pitel em programa do Multishow. Exato! Fernanda Band e Pitel confirmados aí em programa na cama com Pitanda. Na cama com Pitanda. E o Jonathan Bailey, que inclusive tá fazendo aniversário hoje, no dia que a gente tá gravando, 36 anos. É, mas ele tá sempre de parabéns, né? Ele tá sempre de parabéns. Eu achei que ele ia ter alguma função na série mesmo, não que ele ia aparecer numa cena do Instagram do Charlie assim, pronto. É só um cameozinho do mais fuleiro, né? Ah, mesmo? Ele não vai aparecer na série? É só coisa? É só um beijo, né? Mas que é super rápido. Pode ser que por ser o Jonathan Bailey, talvez eles dêem uma esticada, assim, parece uma cena. Mas não vai ser nada demais. Vai ser nada demais. Também vamos ter Hayley Atwell, né? Peggy Carter aí. Marvel, né? O universo Marvel chegando em Heartstopper, né? Trocando Olivinha por Capitã Britânia, né? Por Peggy Carter aí. Eu achei muito sutil, né? Que Alice Oseman já tinha falado assim, ai, gente... Eu sei que tem uma cena super legal que a mãe do Nick fala que o amor dele não pode consertar o Charlie e tal. Não vamos conseguir fazer porque a Olivia não vai gravar, mas eu vou dar um jeito. Aí vai botar a tia do menino pra fazer a mesma coisa que a mãe faria. Exatamente, ela vai ser a tia Daiane, né? Mas por que essa velha não quis voltar pra Heartstopper? Gente, tá fazendo o quê? Tá fazendo nada. Menino, não deve ter tido dinheiro pra pagar a gata, né? Falou que ia fazer Invasão Secreta 2. Ah, tá. Amor. Ou tá fazendo não, mas ela... nesse grande série. Mas ela falou que ela queria muito fazer, que foi um dos trabalhos mais legais que ela já fez, mas que não ia ter agenda. É, isso porque ela tem duas cenas em cada temporada, né? Que agenda, gente. Ela grava isso numa quinta-feira de manhã. Ah, mas é que a Olivia trabalha bastante, né? Podemos negar. É verdade. Porque ela faz tudo, a Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo? Falar isso, tem que dizer que eu ouvi o Sed hoje indo pro trabalho, né, menino? E toda vez que insere a Erika falando Olivia Rodrigo, eu morri um pouco. O mundo tá em polvorosa, né? Pra conhecer ela ainda. Nervosíssimo. Nervosíssimo. Vieram pessoas me perguntar também no privado também quem era Olivia Rodrigo. E eu também amei o encerramento com eu dizendo: acabou o milho, acabou a pipoca, eu vou embora. Ah, eu amei. Leonardo, você faz tudo. E também vamos ter o Ed Marsan aí, que tava na Magnatas do Crime, né? Tava aí, ele vai ser o terapeuta. Ed Gama? Ed Gama, exato. Que vai vai ser o terapeuta, né? O terapeuta do Charlie. E a terceira temporada, né, gente? Terceira temporada de Hot Stop estreia em outubro já. Já não, né? Ainda. Tá longe. E olha que já acabaram de filmar. Deram uma boa agilizada. Tu acha, menino? Tô achando que os negócios tá tão devagar. Não, no geral a Netflix tá bem devagar, mas se você pensar, a última de Rast foi o quê? Agosto? Do ano passado? Não foi muito rápido, não. Mas é que geralmente o povo tá demorando 2 anos, né? Pra série, então um ano e meio já é. Mas se tu pensar aí, né? Que não precisa de uma pós-produção muito grande essa série. Não, Rast só não precisaria. Mas você pensa que assim, vai ser na verdade 1 ano e 2 meses, né? Não chega nem a ser 1 ano e meio. Então acho que pro padrão Netflix. Tem que pôr as folhinhas no pente, menino. Não, eu tô achando tudo muito devagar, porque tipo, Rast só estreia em outubro. Aí, hoje começou a produção de Chokichi. Hoje começou a produção de Chokichi e acabou com 50 assim, anos. Eu comparo com Bridgerton, né? Que eu tava falando pro Henrique, é o maior hype da Netflix hoje. Eles demoram 15 anos entre a temporada. Tipo, Rainha Charlotte foi spin-off, já tem mais de um ano. Uhum, exato. Entendeu? E aí, o menino lá, o Yu, também começou a filmar agora. Sabe? Eu acho que tá demorando muito. Tem Yu ainda, né? É. Acho que tá demorando bastante, assim, de verdade. Pras coisas acontecerem na Netflix, assim, tá demorando bastante. Foi a greve. Foi, né? Podia fazer reality show, então. Quê? Puti. Que, aliás, vamos falar de reality show daqui a pouco, né? Tá aí, fazendo essa bosta. É que voltaram sem sentido nenhum, né? Porque acabou todas as versões, ficou só essa, né? Acabou todas as versões. Ficou só... Tanto que eles não fizeram nem mais no prédio lá do que fazia, né? Na Inglaterra. Ah, mudou o prédio? Sim, eles foram fazer nos Estados Unidos agora. Fizeram em Atlanta. Não sabia. Fizeram em Atlanta. Bem que eu achei que o hospital tava diferente. É, outro estacionamento, né, minha? Loucura. Quem também entrou aí para o elenco de série, né, menino? Tandy Newton entrou pro elenco de Vandinha, que é outra que também tá sendo filmada ainda. Gente, Vandinha acabou também faz 7 anos já, né? Já tem 7 anos. É que o Jon Ortega tava mexendo no roteiro. E a Tandy Newton entrou pro elenco, assim como o Steve Buscemi também entrou pro elenco de Vandinha. Boa, aliás, Vandinha começa a filmar agora, dia 30. Não começou ainda? Ainda não começou. Tá vendo? Gente, tô falando que as coisas estão demorando muito. Tandy Newton, né? Como decaiu a pobre. A pobre, né, menina? A favorita de Ford foi pra Vandinha. A favorita de Ford. Amo. Ai, a favorita de Ford. Ai, ai. Também confirmaram aqui, né, menino, que o Will Poulter, que tá um sabor, vai estar na terceira temporada de The Bear, né? Ele que apareceu na segunda temporada, assim, no episódio que é muito legal, vai estar na terceira temporada também, tá confirmado, tá bom? Confirmadíssimo. Bebê se especializando em atores feios, porém gostosos, né? É, exato. Se bem que o Will Poulter fez aquela harmonização de milhões, né? Que ele apareceu nas fotos belíssimo. Ele tá bem melhor do que ele era. Né? Ele tá bem melhor do que ele era. O que é que um design de sobrancelha não faz, né, menino? Olha. É verdade. Mila Kunis e Ashton Kutcher aí, os fedorentos de Hollywood, né, menino? Disseram que não vão aparecer na segunda temporada de That's 90's Show, né? confirmado. Eles não apareceram na primeira, praticamente. É, fizeram as participações rapidíssimas, né? Só um filmezinho, né? Umas pontas ali, tomando um banho que não toma. Super rápido. Aí disseram que não vão participar. Essa é outra série que também é feita com duas coxinhas e um pastel, que também nada. É. Né? Mas nem assiste também, né, né? É. Ah, eu vejo, amigo. Uma vez, me respeita. Eu vejo, eu gostei. Ai, ai. O que mais a gente teve aqui? Anne Hathaway falou que podemos sonhar com o Diário da Princesa 3, hein? Falou que podemos sonhar. Todo dia prometendo isso. Tá prometendo isso faz 3 anos também. É, igual a Reese Witherspoon, né? Falando que vai ter Legalmente Loira 3 aí. É, dia. Big Little Lies 3, né? É, e agora surgiu o negócio que vai ter a série do Legalmente Loira, né? No Prime Video. Vai ter a série do Legalmente Loira. É bom, pode usar a filha de Reese, né? Que é igual a Reese, né? Sim. Inclusive podia ser um Legalmente Loira Origins. Que? Podia. Mas acho que vai ser, não vai ser ela, adolescente. Loira, mas Legalmente Loira já é Origins, né? Não, pode ser ela no colégio. Ah, não, seria tipo uma Carrie Diaries. Isso. Isso. Ah, antes dela ser advogada. Por que as pessoas não deixam as coisas morrer, né? Deixa lá na nossa cabeça, não precisa ficar fazendo essas coisas de novo. Né? Ah, menino, mas tem uma série nova aí, né, que as pessoas estão descobrindo agora pelo Hype Sex and the City. Que as pessoas estão chocadas que elas só falam de transar o tempo todo. Menina, deixa eu ver como descobriu o Sex and the City agora. Né? Já teve duas temporadas ruins daquela bomba, daquele revival, o povo. Ah, eu fui ver pelo hype. Que hype, meu, hoje, 2024. É porque tá na Netflix agora, né, menino? É porque tá na Netflix. Mas, agora. Gente, uma série ruim dessa. Que? Eu gostava do Sex and the City, mas a primeira temporada é podre. É porque agora tá na Netflix, tem isso. Porque parece que não, mas toda vez que entra no negócio na Netflix, dá aquele bust, né? Ué, eu esqueço. Série nova, né, que eu descobri, né? Eu amo, cara. Uhum. Uhum. Todo dia alguém descobrindo alguma série nova. O que mais temos aqui? Menino, Netflix vai colocar no ar uma série produzida por Emma Roberts e Kim Kardashian. Uhum. Né? A série aí clima, chamada Calabasas, né? Série chamada Calabasas não é a cidade que o Darlan ia? Oi? O Darlan falou de Calabasas uma vez, eu acho que ele foi. Tem Calabasas na Califórnia? Eu lembro dele falar alguma coisa de Calabasas. Tem certeza? Deixa eu olhar aqui. É Califórnia mesmo, mas eu lembro dele falar alguma coisa de Calabasas. Não sei se era já falando de música, de Kim Kardashian, o quê? Pode ser. Porque eu lembro muito de falar essa palavra. Tem certeza? A gente Sim. tava falando polonês e você achou que era calabaças. Não, eu lembro dele falar claramente calabaças. A gente tava falando em línguas estranhas. Eu vi que tem uma música aqui de uma pessoa chamada Rod Wave, de 2019, que se chama Calabaças. Talvez o Darlan tava falando disso, né? Nessa retrospectiva de música dele. Pode ser. Mas Calabasa tem nome de banda indie que você ouviria. Você acha? Acho um nome tão... Eu acho. Emocor, quê? Essa série, menina, é baseada num livro chamado If You Lived Here, You'd Be Famous By Now. E quem vai ser a showrunner é ninguém mais, ninguém menos do que I. Marlene King, tá, meus amigos? Olha, essa informação me deixou preocupado. Que a Marlene era uma pessoa que fazia fanfic da própria série, né? Ela dizia, ah, vou escrever uma fanfic de Ezra e Arya aqui, pra dar uma distraída. E era beat maior, não, né? Não botou meu Spobie em game. Never forget. O que pode dar errado, Leonardo? O que pode dar errado? A Marlene King, Kim Kardashian e Emma Roberts. O que é que não pode, né? Porque isso aí diz receita para o desastre. Oh, a pessoa deve estar assistindo o American Story e não percebeu ainda que é uma bosta e vai meter essas duas lá, né? Então. Aliás, amiga, ouvi dizer que o final de American Horror Story é abrupto. Ai, não importa, porque eu quero tomar um choque assistindo. Mas eu já falei qual é o final pra vocês, né? Eu não vi ainda também. Mas eu já contei o final do livro pra vocês, né? Ah, contou o final do livro, contou. Que Kim Kardashian bota a alma dela dentro do bebê. Ah, é? Exato. Aham, claro, eu não lembrava disso. Por isso que ela tá sempre nova. É. Vai dar um soco na cara de Emma Roberts e entrar na barriga dela. Na verdade, ela passou quando deu um beijo na boca da Emma Roberts no episódio passado. Também. Aliás, a ganhadora do Oscar Emma Roberts, né? Parindo no meio do palco. Parindo no palco. Ó, a trama dessa série maravilhosa, aqui, ó. Descrita como uma série com ares de The O.C. e Barrados no Baile, conta a história de Via, uma adolescente católica de 16 anos, cujo mundo vira de cabeça para baixo quando sua família se muda e ela é forçada a se transferir para Calabasas High, onde nada é o que parece e todos estão tentando ser uma outra pessoa. É um lugar onde os sonhos se tornam realidade, mas não sem complicações e, por vezes, consequências imprevisíveis. É um lugar onde os sonhos... É isso. É. Consequências imprevisíveis. Uma premissa bem inventiva, né? Não é, menino? Nunca é vista antes. Nunca feita. É. Achei assim, ó, um must see. Quebrou. Eu poderia até querer ver essa série, né? Se não fosse feito por essas três pessoas de incrível gabarito na indústria. Ai, que a mãe do Homem-Aranha, Kim Kardashian, e a vítima é a Marlene King. A mãe do Tom Holland, né, gente? Exato. Ai, que delícia. Menino, inspirado aí, né, que vai ter a versão brasileira de Priscila, Rainha do Deserto no teatro, né, foi confirmada uma sequência do filme original, né, 30 anos depois aí do filme, né, de 94. Adoro. Vai ter uma sequência, e aparentemente todo o elenco original, né, incluindo Guy Pearce e Hugo Weaving, vão participar do filme. Né? Vai ser só as drag idosas. Só tudo nas cadeiras de roda e com dador, né, viado? Cara. Olha só. Hoje o tema do programa, até nesse começo, tá sendo só Bico do Corvo, né? Que é velha, mas não tô morta. Ou tá, né? Pesadíssimo. CSI Vegas foi cancelada pela CBS. O spin-off, né, o revival do CSI, foi cancelled aí, depois de 3 temporadas, uma pena. E pra gente encerrar aqui, né, menino, Tom Holland, inclusive, revelou que está envolvido no roteiro de Homem-Aranha 4. Ah, podia ter ficado quieto, né? É, podia ter chamado o Jenna... Como é? Ortega. Jenna Ortega. E Tomzinho falou que ele vai fazer o Homem-Aranha enquanto as pessoas quiser, porque ele falou que ele deve tudo na carreira dele a esse personagem. Então a resposta para fazer quantos Homem-Aranha for é sempre sim. Sempre isso. Yes. Ele não fez mais nada de destaque depois, né? Que é isso, ele vai fazer Romeu e Julieta na Inglaterra. Ah, ele não fez aquela série que ele dá pro homem no banheiro? Aham, uhum, né? Fragmentado, Michael Holland. Não é Fragmentado Origens. Que? Achou que ia ganhar o Emmy, né, menino? É, ganhou é rola. Ganhou Ted. E as pessoas só riram mesmo dele, falaram... Então coisa, tá bom. Não? Falaram qualquer coisa, vai avisando. Ai, eu amo qualquer coisa, vai avisando. Ai, amo. Ai, mas é isso, né, que temos aí de notícias e amenidades dessa semana. Delícia. Já podemos começar com as nossas pautas gloriosas. E acho que a gente pode começar, então, aí com Homens de Peruca 16, né? Homens de Perucas Americano 16, né? Parada. Encerrou aí sua parada. Param. E aí, meninos? Vi muita gente falar que foi muito legal, que qualquer um dos vencedores seria incrível, seria maravilhoso, que foi uma temporada top modelo. E eu acho confirmam? Que a gente tem que começar primeiro pelo Lip Sync, Lollapalooza, SmackDown, que foi um hino. Acompanhar. Sim. Chamamos aí as drag, né? Perdedoras, né? É, todas perdedoras, e elas competiram numa chave, tipo Copa do Mundo de Lip Sync, né? Que é umas contas ridículas que ele fez, que uma faz Lip Sync, a outra não, aí pula uma chave. Não, é ridículo, porque, tipo assim, sabe, eram 11 drags, né? Pra fazer essa finale. Aí eles botaram, tipo assim, 3 batalhas de 2, então a que vencia avançava, né? Não, mas eram 11 mesmo? Era. Essa foi eliminada. As eliminadas, essa só. Mas por que as eliminadas estavam na final? Não, é porque eles fazem um evento. É tipo um prêmio de consolo, assim. Eles dão 50 mil pra quem fizer a melhor lip sync entre as perdedoras. Ah, tá. É a estratégia da RuPaul pra fazer a temporada maior, né? Sim. E aí eles fizeram muito bem, né? Porque todo reunião que eles fazem é uma bosta. Sim. Os reuniões que foram bons foram, tipo, segunda temporada. Tem o barraco da Tatiana, tem, tem o da Valentina. Mas, assim, ultimamente era só, ah, você é linda, tá, não sei o quê. Eu gosto bem desse formato, porque assim, eles fizeram isso algumas vezes para as eliminadas voltarem, né? Então, tipo, teve uma temporada, cada eliminada que ia saindo, eles já gravavam um lip sync. Então, tipo, teve uma que a prima das primeiras que saiu foi a Silk. Ela foi ganhando de todas os lip sync. Teve até aquela que a gente falou que ela fez sozinha, né? Que a outra desistiu. E ela fez o. O Vitor Vitória. E aí, depois eles fizeram na temporada das vencedoras, eles fazem esse plot twist, eles criam, tipo assim, eram 8 vencedoras, né, que estavam concorrendo, aí eles botaram, tipo, 4 pra final e 4 pra disputar esse prêmio menor. E acaba sendo melhor, né, porque você não vai vencer, você não ganha nada, pelo menos você nem se ganha 50 mil. E teve também, no meio da temporada, foi um desafio desse, aí teve uma temporada com o Snatch Game, foi todo ruim. Sim, teve um, só uma foi bem no Snatch Game e as outras todas foram péssimas. Ela falou, vocês todas vão pra eliminação agora. Amo, fracassado. Que foi a armação que eles tiraram de Jax, né? Deixando o Sugar e Spice sem lip-syncar. A melhor do lip-sync, a melhor que era, saiu. Igual dessa vez, né? A grande lip-sync Assassin se fudeu e eu amei. Não, mas ela nunca foi lip-sync Assassin, porque assim, essa temporada, Assassin, tinha uma mulher que é a Maya Iman LePage. Que ela é laranja, né? É a característica dela ser laranja. E é ruim dela, tudo. Tá... Ela só é boa. Ruim. Só sabe ficar, sou tímida, não sei o que e tal. Aí chega no lip sync que ela dá várias piruetas, que ela é sense. E aí o povo diz, ah, maravilhosa. Sendo que assim, tem música que não tinha nem porquê da pirueta, ela tá lá, apelando. Aí todas estavam. Ah, eu vou ter minha revanche contra a Maya, porque ela meio que tirou várias, né? Todos os lip sync eram contra ela. O povo saiu, ela foi arrastadíssima até quase o final. Aí nesse tava todo mundo com sangue no zóio. Só que aquele que eles fizeram? Eles botaram essas duplas pra disputar. E aí quando restou três, que foi a Maya, a Plasma, qual que foi a e outra? A Tsunami. Isso, é a Tsunami Music. Eles falaram assim, ah, então, um de vocês vai ganhar e já vai direto pra semifinal. Tipo, não vai disputar a segunda rodada. Então essa desgraçada ganhou, injustamente, porque a Plasma foi melhor, né? Plasma roubada a temporada inteira. A nossa Plasma chinosa. Foi melhor que ela. Pois é. Aí ela passou, tipo assim, toda a rodada seguinte ela não foi. E aí ela só disputou de novo a semifinal, onde ela foi eliminada pela grande Megami, né? Que surpreendeu a todos aí. Megami foi aquela que eu te falei, Sasha, que escolheu a música da Janet Jackson só pra Kill não conseguir fazer o review de peito. Ah, é que teve esse rolê, né? Falou assim, eu vou escolher da Janet Jackson, eu sabia que ela ia mostrar o peito, então eu vou voltar. Porque Kyo era muito ruim, né, gente? Tinha condição de ganhar. Mas eu acho assim, pelo menos a Kyo e a Doll, elas estavam já cientes que não ia ganhar, que elas eram ruinzinhas de lip sync, né? Sim, a Doll queria se divertir, né? Achei honesta as duas. É, eu acho que assim, não tinha como dar outra pessoa que não a Morfine, né? Que foi a vencedora do lip sync final. Porém, a Megami entregou muito. Ela fez a boquinha de Cher. Ela tem uma hora que ela fala assim, né? Ah, eu não vou. Outdance, Morphine Love Dion, mas eu posso Outstupid, né? E ela começa a fazer um monte de palhaçada, as outras ficam rindo, falando, essa vaca nem sabe a letra da música, não sei o que. Então ela tava... principalmente que falou, né? Porque ficou recalcadíssimo que perdeu, né? Pois é. Aí ficou esse evento, grande evento aí, né? Roubado pelas regras, mas pelo menos a vencedora foi a que merecia, que era Morphine, não. Era a melhor da de lip sync, entregou, sempre entregou beleza, foi um pouco arrastada, mas pelo menos entregou o carisma. Mas eu acho que essa temporada, ela teve, em relação até às personalidades delas, assim, eu acho que eles demoraram muito pra mostrar, por exemplo, a Dawn, uns dois episódios antes, a gente até zoava, né, que a Dawn quase ficava no bottom, quase ganhava, quase perdia. É, quase, quase, né? E aí, do nada, ela ficou super divertida com os comentários mó legais, assim, eu falei, gente, por que que não mostraram isso antes? E a Morfina é a mesma coisa. Aquele episódio dos banheiros que elas vão fazer, eu morri de rir das duas, elas estavam muito bem. É, a Morfina no começo... banheirão? Teve, que elas tinham que... Elas fazem um banheiro temático, um é do inferno, a outra meio Westworld, é uma loucura. Elas fazem. Foi muito de produtos nessa temporada. Eram as bonecas, os livros, o banheiro. Ah. E a Morfina, eles usaram ela, tipo, esconderam. Narradora, né? E depois usaram de narradora da temporada. E aí que eu acho que a Morfina ganhou muito destaque. Que o povo gostou mais dela, assim. Que ela tem um grande carisma, assim. teve da temporada, acho que é dela. Todo mundo gostava. Quem que ganhou Miss Simpatia? Foi Safira, a Safira e a Tsunami. Tsunami. Agora ela é foda. Desculpa. Mas aí, né? Afinal, grande, porque assim, tivemos Kyo eliminado ali na portinha do inferno, né? Porque eu sabia que ela só ia. É, sempre tem uma pessoa que eles falam assim, quero que mostre todos os looks, né? Era o caso da Kyo. Então eles eliminaram ela antes da final. Porque ela entrega no look, né? Ela só não tem carisma. Sim. E ela fez aquela capa de livro maravilhosa da sopa de letrinha, né? Horroroso aquilo ali. Que o que acontece, Sassi? Eles têm um desafio que elas têm que escrever o livro da vida delas. Ah, escrevam uma história inspiradora, não sei o que e tal. E aí vocês vão escolher um conceito de capa, um look e tal. E a Kyo passou a temporada inteira com uns looks maravilhosos. E chega nesse desafio do livro com uma cortina, assim, folgada no corpo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí a Ninfia, né, que é a Amarelo Banana e a Safira Pé Torto, entregaram tudo. A Plain Jane foi fútil, como era de se esperar. E a Kyo foi uma... Assim, ela foi até bem na entrevista, mas a capa foi um cu. Apesar de que é aquilo, né? Elas não são designer. Quem faz a capa é a produção. Então só podiam falar da roupa dela. E aí, eu não sei se você sentiu isso ou não, mas eu acho que assim, se não tivesse tido esse desafio do livro, eu acho que a Ninfia talvez não teria a chance que ela teve nessa final. Eu acho que esse desafio do livro contou muito pra ela. Foi uma super força, assim. Sim, ajudou ela a ganhar, porque senão... Não, eu também acho que não é, porque ela tava muito. Eu achei ela muito apagada durante a temporada toda. Pois é. Ela começou muito forte, né? É, sabotada pela Plane e tal. Só que depois ela caiu naquele estereótipo. Ah, a Ninfia sempre finge que não sabe o que quer fazer e vem e arrasa. Só que na verdade ela só arrasava no look, muito, de fato. E a Safira e a Plane, elas estavam pau a pau ali. Tanto que assim, eu acho que eles fizeram esse episódio extra, entre aspas, de tirar a Kyo. Pra meio que nivelar, tipo, a Safira e a Plain Jane tinham mais vitórias, mas ao mesmo tempo cada uma foi pro bottom no final, né? Tipo, a Plain tirou a Kyo e a Safira tirou a Morfine, foi o contrário, foi isso, né? Nossa, não lembro. Acho que foi. E a Ninfa, ela tinha menos vitórias que elas, mas ela não foi pro bottom, então ficou meio que equiparadas as três ali, e esse desafio do livro, porque assim, nesse do livro, a Ninfa meio que fala sobre questões de autoestima dela, sobre como por não ser um menino com as feições dos outros, ela sempre se sentiu feia e que ser drag, né, ajudou na confiança dela e tal. Então ela deu todo um panorama ali de uma pessoa asiática nos Estados Unidos, que eu acho que foi bem legal. E aí foram as três pra final nessa vibe assim de, ó, todo mundo tem chance, mas a gente sabia que Plain Jane não tinha de verdade, né? Se ela não tivesse, é igual a gente que você falou, se ela não tivesse ganhado esse último episódio, era da Plena da Safira. Ninfa não tinha nada. É, eu acho que era a Safira fato, assim. Porque. Eu acho que a Plena, ela entrega muito, né, ali na comédia, na beleza um pouquinho. Mas ela pensando em, tipo assim, vou escolher uma pessoa que vai representar a Drag Race essa temporada e tal. Ela não tem muito a oferecer, tanto que a música final dela é Body Suits, né? Que é tipo uma piada com os maiôs. E eu acho que a Plane é igual, eu acho que eles estão fazendo isso com todas as drags, assim. Quem rende uma outra temporada em alguma outra, uma, tipo um All Stars, um Versus the World. Uhum. Plane, agora eu tenho uma pergunta pra te fazer, Zanon, você que sabe dos bastidores. Eu sempre soube que eles gravavam mais de uma vencedora, essa questão da surpresa e tal, elas descobrem também assistindo, beleza. Só que eu vi um react da finale, que era a Plane, a Ninfia e a Safira, e elas meio que dando a entender que elas descobriram ao vivo, inclusive, quem foi pro lip sync final. A Plane fala assim, ah, agora já sei que eu perdi. E eu fico assim, ué, mas eles gravaram todas as combinações de lip sync final, todas as vencedoras, todas, sabe, não faz sentido. Não, gravaram só uma coreografação da Ninfia, uma da Safira e uma dupla, das duas juntas ganhando. Ah, tem isso também? Teve, gravaram das duas juntas. Palhaçada. Eu achei que as duas iam... Porque assim, na hora que teve falado, tipo assim, foi, pode ser que as duas ganhem, porque... Eu acho que se ele curasse as duas ali, merecia, porque as duas... Eu não achei também que acho. Foi tão ruim. O povo falou, eu acho, Ninfia, eu acho que a... Mas eu acho que a Safira entregou bastante no lip sync final ali. É, então, eu acho que no show que elas fazem, que elas têm essa, essa canção própria, né? Que eu não, também não sei como é que é, se elas escolhem letras, o conceito, enfim. Porque, tipo, é o que eu falei, a música da Pandini foi fã, e das outras foi arrebatadora. Da Safira tem uma ópera, da Ninfa ela tá lá voando, se rasgando. Eu acho que a Safira foi melhor nesse show do que as duas disparadas, assim. Acho que a Safira tava muito bem. Mas a Ninfa, segundo lugar ali pra passar pra final, beleza. Porém, no lip sync, eu acho que a Ninfa, cara, primeiro, ela tava de chá de bolha. Ela chega, né, fazendo um review de milhões, das bolinhas subindo. E depois ela faz um review no meio de uma pirueta no palco, bicho. Eu fiquei impressionado com ela. Ela realmente foi um dos melhores lip sync de final pra mim, assim. Tipo, Safira amo, barra sou. Mas eu acho que por esse lip sync eu daria pra Ninfa sozinha também. Mas acho que ela ganhou por causa desse lip sync. Mas assim, aí você fica pensando, vale o lip sync, vale a temporada, que é o histórico, era da Safira. Sim, sim. É sempre aquele debate que a gente tem. Tipo, a temporada da Jinx só podia ganhar a Jinx, mas não foi justo o lip sync. Não, porque a Monet foi muito melhor que a Jinx naquela temporada. Pois é. Agora eu acho que assim, pensando também naquilo de perfil, né, que eles pensam pra vencedora. Eu acho que a Safira é um grande perfil de vencedora, mas eu acho que é um perfil muito parecido com a Sasha Colby, que foi a vencedora anterior. É a drag mais velha, mais experiente, mãe e tal. Mas eu acho assim, ele tinha, assim, se ele coroasse a Safira, é o que eu vi um cara falando. Ele podia fazer o quê? Trazer mais drags antigas a participar do Drag Race, porque ultimamente só tem drag nova. Então, assim, é uma era que vai voltar para aquela que... aquele começo que a gente teve lá nas primeiras temporadas. Mas, eu acho que merecia ser dupla, mas eu acho que a Ninfa foi por uma questão de, assim, primeira vencedora asiática, não sei o quê, a gente teve várias que foram... A Raja, né? É, acho que ela fala, tipo, East Asian, né? Acho que ela fala a região específica, né? Mas, então, e teve um movimento muito grande, eu achei, nessa final, assim, teve movimento de todas as drags que eram asiáticas, e falando, né, torcendo. Porque assim, a gente já tirou, esse ano, já duas drags que eram asiáticas e poderiam ter ganhado, não ganharam. A gente já teve a Aurora Matrix roubada, né, pra ganhar pro Vênus. Foi o da Aurora, tipo assim, ela não ter ganhado aquela temporada. O da Marina, não concordo, mas entendo porque ela perdeu um lip sync. Agora o da Aurora foi, ela não perdeu ali. Pra Vênus, né? Não, pelo contrário, ela foi incrível no lip sync também. E aí, eu acho que é por isso também. E outra, vai vir a Plastique no próximo All Stars. Provavelmente não vai ganhar, né? Então, vai falar assim, de novo, uma drag asiática não vai ganhar, entendeu? Acho que teve todo. Eu acho super importante pra ter essa conversa pro Drag Race, assim. E eu acho que foi justo, assim. Eu acho que as três ali, mesmo se a Brandon ganhasse, eu acho que merecia, porque eu acho que é uma final que as três ali chegaram bem fortes e poderia ter ganhado, entendeu? É, eu não ficaria muito feliz com a vitória da Plane, não, mas é como você diz, acho que ela renderia em outra temporada. Mas eu acho que até a Ninfa renderia num All Stars, eu acho, não sei por que ela... Eu acho que a Safira não rende tanto no All Stars. Eu acho que a Safira não sei nem se topa, sendo bem sincero. Porque se ela entregando tudo que entregou não ganhou, pra que ela vai tentar de novo? Eu acho que agora... ela era jovem e tal, ela tava mais curtida, porque tem isso também, né, então... Agora esse All Stars tá vindo aí, complicado, viu, porque se a gente falou do All Stars que foi feito pra Jimbo ganhar, esse só tem chance Got Me, que talvez um dia, porque, porra, temos Georgios, Miss Venti, né, a Bia do Brasil do Drag Race. Esse All Stars foi feito com as favoritas da RuPaul, né? Bia do Braz, meu Deus. A Miss Vende, ela ficou muito famosa no Drag Race só por ela ficar repetindo. Miss Vende, Miss Vende. E pronto, é isso o conteúdo dela. Não, e eu amo que fizeram. Delícia. Fizeram uma tabela. Tipo, Got Me, que teve 3 vitórias na temporada. Plastique teve 1. Miss Vende participou da temporada 10 e 11. Nunca ganhou nada. Sai no começo de um, volta na outra. Não, e ela foi fazer até o final, né? E ela não ganhou nada. Pois é, mas ela fez o All Stars também, não fez? Não, ela só fez a season 3. Ela só voltou pra essa que ela foi depois? Foi. Jurava que ela tinha feito. A gente tem Retorno do Roxy, né? Que foi também arrastada do All Stars 2. E qualquer outra. A Plastique também, né? Já fez. O povo tá... Não, a Plastique nunca participou. Retornou. Foi só uma temporada. Qual que é a outra além da Roxy que tava voltando? Chanel. Ah, é Chanelzinho. Chanel você não conhece, né? Eu acho que eu vi nesses All Stars, que foi da dupla, né? E foi roubada, né? Pra deixar a Raven na final. Sim. Aliás, All Star só tem, tirando a Trixie Mattel, que não mereceu, mas é simpática, só tem vencedora antipática, né? Alaska, aquela Chad, puta que pariu. Não fala que os Alaskers são... Ai, acho um insulto. Também não gosto, não. Chad, então, o All Stars aqui lá, todo mundo fala que foi feito pra Chad ganhar, né? Que a Chad só não ganhou porque teve toda o plot de perseguida da Sharon na Season 4, por isso que ela não ganhou. Aí depois você fala que fizeram All Stars pra Chad ganhar. Eu quero saber como é que vão fazer um pra Jujubi ganhar, né? Estão tentando, colocam toda a temporada. Sabe quem vai ser a nova Jujubi? Que vai participar também de um elenco de Canadá vs The World 2? 2? É o 2, né? Quer saber quem é a nova Jujubi? Quero. A Lemon vai voltar aí. Porra! Roubada sempre, né? Coitado. Ai, gente, eu gosto da Lemon, não vou criticar. Eu gosto também, só que ela sempre sai num episódio que ela não merecia sair. Ah, tipo o primeiro, né? Não, no Canadá 1 ela foi até a metade, eu acho, mas ela saiu também sem merecer. Não, o Canadá 1. Ela é a primeira? Não, no Canadá 1 ela foi top 5. Ah, tá. No UK vs The World ela foi a primeira a sair. Que o povo fala que ela não teve evento, não inovou no show dela, um negócio assim. Agora, a minha pergunta, né? Esse All Stars que vai estrear já é mês que vem e o Globo ficou com Deus mesmo. Então, parece que o Globo é depois. Vai anunciar, tipo, acabando esse aí, vão anunciar o Globo. Porque eles estavam decidindo, que é fofoca do Twitter, né? Eles estavam decidindo se iam colocar o Globo ou o All Stars, né? Eu acho, considerando que essa temporada da American foi a mais vista ever, podia ter tido o Globo, né? Logo, pegar o hype. É, mas eu acho assim, como a temporada foi muito boa, a última, essa nova, acho que meter o Globo, que vai ter mais audiência que um All Stars fraco com esse elenco, acho que é meio tiro no pé, né? É, porque esse All Stars eu tô bem desanimado. Ver Georgios sem ser eliminado, né? Porque vamos gastar uma temporada sem eliminação com o Georgios é foda. Ah, é, não vai ter eliminação, você tem esse plot twist, né? Pra quê, né? Podia fazer esse de não ter eliminação com elenco bom, né? Que normalmente não aceita voltar, gastamos com esse elenco podre. Tamo aí, né? Acompanhando mais uma temporada. Aí. Vai ser a França agora, né? Vai ter? Agora, final de maio, acho que dia 31 de maio começa o França 3. Ah, então vai ser depois do All Stars. O Sacer mandou. Verdade. Eu achei que era antes do All Stars já. Eu sempre mando as notícias de drag racicas pra vocês. E você viu que uma drag chama Lula? Amo! Adoro! Lula livre, né? Adoro! Maravilhoso. Ah, a gente precisa falar também que o episódio tem a makeover, né? Eles fizeram com os dançarinos de Vegas. Tinha Miguel, que eu vi em Vegas, maravilhoso. E tinha o dançarino que a Plain Jane montou, né? Que era... Silly Susan, sei lá o que, era a mesinha dele. Lazy Susan. Que ele ficou a cara da Gotye Kendall de drag. Eu olhava e só via Gotye Kendall. Quem é a Gotye Kendall, né? Gotye Kendall é aquela arrastada do UK vs The World, foi a primeira eliminada do UK. Ah, e aí ela faz o gatinho. Lembro. Foi que a Tia Coffee tirou a Ketaminate pra deixar a Gotye. E ela sai no seguinte. Aquela drag. Mas eu gostei de Lazy Susan. Eu gostei também. Achei que aquele LGBT entregou. Tinha um hétero, né, menino, no meio. Acho que era E passado aquele hétero no meio daqueles viados. Pois é. Você vê como a gente é inclusivo, né? Aceitamos todo tipo de pessoa. Tá vendo? Não separam nada, né? Vocês são muito inclusivos. Iconics. Ó, e outra adição muito boa dessa temporada que eu tenho que destacar é o menino JP, né? O Pete Crew que fez o diabinho do banheiro da Mofine. Que homem, viu? Siga no Instagram. Ele, assim como o Bruno, agrega muito sempre. Ah, gente, você viu o Bruno falando português? Eu amei, porque ele é todo machão e quando ele abre a boca ele é uma mona que fala até Mia. ele tem um sotaque meio baiano, né? É. Amo o Bruninho. Bruninho fala português, hein? Drag Race BR. É verdade, né? Verdade. Esperando o Global pra poder ver. Ah, você vai ver Miranda Lebrão, né? Miranda Lebrão arrasando os competidores, né? Lógico, vou ver só por ela, só por Mirvis. Menina, esse Global foi feito pra Alissa ganhar, né? Que a gente sabe que a Alissa tá, né? Então, A Alissa também que merecia ter ganhado o All Stars da Alaska e não ganhou. Vai ganhar agora o Global. Tomara. Imagina a final, Alissa Edwards e Miranda LeBron 33. Miranda LeBron comendo cabelo, né, no lip sync. Né? Menina, inclusive eu ia comentar com você. A Trixie Mattel faz a comissão de cabelo no lip sync do All Stars 3. Eu acho que Miranda se inspirou nela. Nossa, eu nem lembro disso aí. Ela faz o lip sync final dela, ela fica arrancando o cabelo comendo. Só que bem, né? Diferente de Miranda, que faz à toa. Só que bem. Ai, maravilhoso. Primeiro, se ela não é aquela drag feia que ganhou. Drag race, ou drag feia. Não vou falar quem, mas quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Ai, eu... Ai, que drag, mas é isso, então, né? Mais feia do mundo. Logo, logo, então, os meninos voltam aí com meninos de comédia de peruca, né? Porque nunca acaba, sempre tem, passando em algum momento, em algum lugar do mundo. Não, essa semana não tem, ó. Viu só? É, vai ter agora só o All Stars que vai ser, eu não lembro agora a data. Acho que é 15 de maio, 16, 17. É, acho que é só aí que vai ter. Então, respira, hein, pra lavar as perucas, que loucura. É, um mês sem drags. Pra desacuidar a NECA, né? Exato, botar pra respirar um pouquinho. Olha, já que a gente tá falando de reality, vamos falar então aí do reality que tinha desaparecido, né, e agora retornou, que é The Circle, né, voltou aí pra sua sexta temporada, e assim, só os Estados Unidos estão fazendo The Circle ainda, tinha ficado um bom tempo fora, e falei com o Leózio, antes de começar a gravar, que nem o prédio mesmo, né, eles faziam na Inglaterra, onde gravava todos os The Circle, e agora foi pra Atlanta, né? Foram gravar lá em Atlanta. Atlanta. Atlanta. Eu queria entender se já que só tem os Estados Unidos, por que que eles botam na legenda, sempre que alguém fala The Circle, eles botam The Circle e o A na legenda. Ah, deve ser porque tem os outros na plataforma, né? Tem o França, tem o Brasil. Ah, gente, mas o nome do programa é The Circle, não precisa ficar especificando a cada fala deles. Estou no The Circle, eu a, não sei quem, não sei quem, me poupe. Ah, adoro a revolta. Não, tô revoltado essa temporada. É, não, eu geralmente gosto bastante do The Circle. A gente já tinha reclamado do tamanho dos episódios, né? Que são muito, muito longos, sem a menor necessidade. E eu tenho que dizer que eu detestei todos os participantes dessa temporada. Todos os participantes. Detestei igualmente, sem tirar nem pôr. Gente. Né? É, tanto que eu não consegui ver mais de um episódio. Geralmente eu vejo pelo menos os quatro primeiros. Pra decidir se continua ou não. E até então eu vi todas as temporadas completas, né? Mas essa realmente não tanquei. Não tanquei, assim, achei não muito tanquei, chato. Jovem. Eu sou jovem demais. Você não gostou da moça com a caveira? Vidente? Não gostei. Achei tudo podre. Achei o viado chato, que os viados passando pela amiga. Uhum. Ah, esse viado ficou muito engraçado depois. Me conta, você que viu 5. Menino, eu não desgostei do elenco. Tem o chat artificial, né? Tem, o chat GPT. Eu não desgostei do elenco, por incrível que pareça. Eu acho que assim, claro que não se compara a temporadas como de Chloe, de Spice Girls e tal, mas achei até que tem ali um elenco interessante. Tem um menino Miles que trabalha com inteligência artificial, né? O grande destaque aí, o identificador de robôs. Tem essa menina da caveira, que ela diz que é vidente, mas ela só fica falando signo o programa inteiro. Tem a menina geek, que é mó gostosa. Tem a Kitil, que entra depois, não sei se chegou a ver, que ela é a mais mastermind, assim, ela faz umas jogadas legais. Tem o Caio, que é gostoso, né, jogador de basquete. Ele fala assim, nossa, eu vou surpreender, eu não vou falar que eu sou jogador de basquete, vou falar que eu sou treinador de basquete. Treinador. Falei, nossa, tirou a calcinha, ficando apenas de calcinha, né. Mas eu achei a dinâmica dessa temporada péssima, assim, no sentido de que, cara, até o episódio 5 a gente não tem eliminação. Então eu falei pro Sassi, eu acho que eles estão querendo evitar aquele fenômeno de ter muita gente na final que entra depois, né? Porque a gente tem temporada que o povo... No 5 foi isso. Pois é, e aí eu achei que nesse eles estão querendo esticar o máximo possível os jogadores que estão mais ou menos desde o começo. Só que eles queimaram várias possibilidades legais, assim, porque é isso, eles introduzem esse chatbot aí, que é o Max, né? Que assim, gente, claramente é o povo da produção fingindo que é alguma coisa. Duvido muito que fizeram inteligência artificial com dados do The Circle, não sei o quê. Mas enfim, a gente finge. E eu tava na expectativa de ver o Max surtar, começar a dar resposta sem sentido, não sei o quê. E aí o que eles fazem basicamente é, em vez de quem elimina seu influenciador, eles botam, é, eles falam, né, que tem uma inteligência artificial no Circle, acho que lá pro... Quando você viu, aparece o Max? Termina com ele aparecendo? Termina com ele aparecendo, que os influenciadores, ao invés de eliminar, eles iam escolher pessoas. Escolhem, isso. Aí a menina escolhe entre o Max e o outro, com certeza os dois eram inteligentes artificiais, porque alguém tinha que ser, né? Sim. E aí eles fazem, eles meio que já avisam de cara, ó, tem alguém no The Circle que não é humano. Só que eles começam a achar que pode ser alguém que tá desde o começo, alguém, enfim, eles começam a julgar, né? Só que os julgamentos são muito rasinhos, é tipo, ah, fulano fala muito de signo, pode ser uma resposta pronta. Fulano, e as fotos do Caio são muito de longe, os músculos dele são muito perfeitos pra ser de verdade, umas besteiras, assim. Nossa, que bobeira. E aí eles fazem um teste de humanidade, que é até legal, que é tipo, com várias perguntas pra eles irem respondendo. Aí o Max sempre foi uma piadinha. É bom que quando a menina escolhe o Max, ela fala, this guy is so real. Maravilhoso. E aí eles fazem esse teste de humanidade, eles têm que votar, ranquear quem é o menos humano e o mais humano do The Circle. Uhum. Aí quem ganha o mais humano é o Miles, que é o loiro, né, uhum. que é aquele que se queima no começo, que ele fala que terminaria por SMS, não sei o que, vale, mas se o povo acha que ele é humano, ele vai. E aí ele sozinho tem que tomar a decisão de escolher quem que é a inteligência artificial pra tirar. Aí eu já achei meio podre, porque eu falei assim, tá, é, ele pode inclusive... cagar pra isso e tirar quem ele acha que é forte, foda-se, né? Fingir que é porque era inteligência artificial. Só que ele fica nessa, de ficar perguntando pras pessoas. E aí a edição faz um negócio muito podre, que é o seguinte, eles passam um episódio inteiro nessa de quem é, quem não é AI, e aí eles fazem todo mundo opinar pro Miles quem eles acham que é. Então, tipo, meio que não é decisão dele, vai pelo consenso. Quase todo mundo acusa a Steph, que é a menina da caveira. Alguns acusam o Paul, né, que é a menina que tá fazendo o catfish. E acho que alguém fala do Caio, mas de resto ninguém fala do Max mesmo, né, que é o mais sus. E aí ele fica nessa, ah, não sei, isso, aquilo. E aí depois que eles fazem esse ranking todos, o Max vai falar com ele, do tipo, ah, vou falar com ele para tirar a suspeita de mim. Eu fiquei assim, mas não tem suspeita nenhuma, né. Claramente a produção queria se livrar desse twist logo e botou ele pra ir pro Miles entender que era ele, mas não rolou, ele foi burro de qualquer pra forma. Pra levantar a suspeita. Pois é, só que aí o Miles tira a Steph, vai lá visitar o apartamento dela e fala, ai, não acredito que você era real, que barra. E Steph fala, é, você achou que eu era mesmo? Você me tirou por estratégia, safadinha, não sei o que. Aí fica esse plot, assim, só no quinto episódio que Steph vai sair, né, então a gente fica esses longos quatro episódios aí só vendo o povo desconfiado. E aí... eu pensei assim, bom, agora que Steph saiu, vai ficar aquela loucura, né? Porque eles vão, sei lá, é, no episódio 5 tem aquela coisa de desenhar uns aos outros, né? Aí eu até pensei, pô, eles poderiam botar o Max pra não fazer, né? Inteligência artificial pra não, porque é anônimo. A pessoa desenha, tipo, faça um retrato seu chamando de cobra. Você não vai saber que fui eu. Então eles poderiam não botar um, já que eles já sabiam que tinha inteligência artificial. E para eles tentarem descobrir quem era a inteligência artificial, eles teriam que perguntar uns aos outros quem fez o desenho, né? Tipo, vamos ver quem não fez a inteligência artificial. E ainda botar o Max para mentir que ele fez alguns dos desenhos. Acho que poderia gerar uma dinâmica legal. Não, antes dos desenhos começarem, eles botam o Alexa lá para aparecer na tela. E aí, galera, vocês não me descobriram, hein? Não sei o quê. Fulano é minha irmã, blá blá blá, fulano. Aí ele começa a falar o nome de cada um. No final, quando ele fala todos, o Caio diz assim, não acredito que é o Max. Eu falo assim, é, meu filho, não tem mais ninguém, né? Porque ele já falou o nome de todos vocês. E aí ele se despede, olha, fala que foi ótimo, um beijo, me liga. Eu falo, gente, queimaram a Twitch pra nada, você viu pra por nada. Nada. Já, tipo, foi ridículo. Queimaram a Twitch por nada. E aí ele ainda fala assim, ah, tô saindo do sistema por enquanto, dando a entender que eles podem pôr outro. Mas eu caguei, eu falei, ah, gente, me poupa. Eu fiquei até aqui achando que vocês iam render algo com esse robô. E ele faz essa palhaçada dele não ser eliminado e ele se revelar. Patético, hein? Não foi, gostei. Muito ruim. Tanto que eu vi os cinco e falei assim, já não sei se eu sigo com essa não, né? Talvez pulando. Ah, é porque sai quatro por semana, né? Complicado. Pois é, e como você falou, episódios longos ainda. Cara, porra, você pensar que nos primeiros episódios a gente vai ter ranking lá pelo terceiro, eliminação no quinto, dinâmica, e desiste. Tipo, tem episódio que o cliffhanger é eles indo dormir. Não, gente, eu acho que The Circle não tem a menor necessidade de ser episódios de uma hora, assim, pra nada, porque... Pois é. Não tem motivo pra ser um episódio de uma hora. Então, já que são de uma hora, você põe o ranking ou a visita, alguma coisa que chame como era antes. Não fica, tipo, ah, vamos ver eles na academia. Ah, eu não quero ver isso. Ah, eles na festinha. É legal quando é rapidinho e passa pro jogo. Quando é só isso. Agora ficou mostrando um homem com um cachorro. Ah, onde tá meu cachorro? Ah, eu achei que tinha te perdido, fulano. Ah, me poupe. Que palhaçada. Muito tá ruim. Fora. Temporada bem... A produção tal qual a do BBB conseguiu pegar o elenco bom e estragar. Culpa do Boninho. Pois é, Boninho cada vez errando mais, né? Exato. E Michelle Boutô tentando fazer trocadilhos, né? Sempre. Bichinha. Ela se esforça, mas não tá mais com gás, a pobre. É, certeza que ela tá tendo que fazer isso pra poder compensar a série dela lá que renovaram, né? Que ninguém assiste. Ah, mas é um bom cachê, né? Só pra fazer um áudio do Telegram. Ah, é. Faz igual a Maria Edith, né, menino? Oi, gente. Tudo bom? Manda aqui. É isso. Saudade de Giovanna Eubank fazendo, né? Verdade. Apresentadora do único da Circle Brasil, né? O único. Maravilhoso. Menino, eu vi dois filmes de terror nesse fim de semana. Via Apple TV, né, menino? Loucura. Um que tá super bombado aí, super badalado, que eu tinha gostado do trailer, até mandei pra vocês lá, que é o Talk Show with the Devil, né? Eu confesso que quando eu vi o primeiro trailer, eu falei assim, será que pode ser bom? Porque é do Shudder. E a gente já viu vários filmes do Shudder aqui, né? É Shudder. Shudder é aquele canal canadense que fazia várias coisinhas de terror bizarra. Que faz, inclusive, a gloriosa... A série do Taylor, menino. Que ele tá sempre assistindo. Ah, Stalker, mais ou menos. Exato. E aí fui ver, né? Porque achei o trailer interessante. E, menino, achei esse filme um bafo. Achei o filme bem, bem, bem interessante. Que ele é, obviamente... esse filme um bafo. Achou um lacre. Um lacre. Que ele é como se fosse uma filmagem real de um talk show, né? Desses tipos do Jimmy Fallon, do Jimmy Kimmel. E que supostamente seria uma filmagem que... o programa foi ao ar ao vivo, mas depois dos eventos que aconteceram ali, essa filmagem foi deixada ali para sempre em oculto. E aí eles dão um breve, né, falam sobre o apresentador, que o apresentador veio do rádio, que ele era um cara muito divertido, muito esperto, e aí ele começou a fazer esse talk show, que acabou se tornando um programa que foi ganhando audiência, mas nunca chegou ao primeiro lugar, nananã. Aí a esposa dele ficou doente, morreu, e aí um ano depois ele voltou a apresentar o programa, mas a audiência continuava caindo, e o programa tava por um fio, só que naquela noite de Halloween tudo ia mudar. E aí eles vão mostrando, tipo, o programa, quase como se o programa fosse na íntegra, né, o programa de Halloween, aonde ele leva um vidente, ele vai levar uma psicóloga que cuida de uma criança que fazia parte de um culto satanista, e que supostamente é possuída pelo mochila de criança, pelo coisa ruim, e por um cara que era mágico e agora é um cético, que vai ficar desmentindo as coisas que acontecem. Então você vai vendo, tipo, as coisas acontecendo como quando o programa tá no ar, tipo, em cores, e quando o programa vai pro comercial, fica preto e branco, né? E você vai vendo os bastidores e tal, e começa a acontecer várias bizarrices, né? Várias bizarrices. O cara que tem visões, mais ou menos assim, ele é claramente um charlatão, mas de repente ele começa realmente a entregar visões verdadeiras. A menina lá, que possuída, ela fica realmente possuída, a cadeira levita, e aí no final acaba que a menina fica possuída pelo ritmo ragatanga, mata todo mundo no estúdio, é um desespero, né? E assim, eu fiquei bem tenso vendo esse filme, assim, fiquei bem tenso. E achei muito interessante, porque ele é um filme que parece ser bem barato de fazer. Ele é só numa locação, né? Só no estúdio do talk show. E ele é um filme curto, né? Tem uma hora e meia, assim. Com os créditos, ele acaba em menos de uma hora e meia. Então eu achei isso excelente demais. Brilhou muito esse filme, assim, pra mim. Né? É da lojinha? É da lojinha, é da lojinha. Canal Lojinha. É, Canal Lojinha, Talk Show with the Devil. E o outro que eu vi, tá até no cinema ainda. Não tá no cinema não, vai estrear no cinema mês que vem. Que é com a gloriosa Sydney Sweeney, né? Que é o Imaculada. Menino, as pessoas algumas pessoas gostaram desse filme, mas eu achei esse filme uma bomba. Pra mim, é a terceira bomba que ela fez esse ano, né? Ah, para. Anyone But You é ótimo. Né? Aí, vai, Zanon, defende Madame Teia agora. Madame Teia é tudo, você não fala da minha Madame Teia. Esse filme tem 1h28, ele é curto, muito curto. E a Sydney Sweeney, ela é uma noviça, né, noviça rebelde. Novinha. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela tá indo pra um convento na Itália. Ela não fala italiano, obviamente. Não fala italiano. E aí, ela, no começo do filme, a gente vê uma freira tentando fugir desse convento. E aí, quando ela tá quase atravessando a porta do convento, ela é puxada por umas pessoas encapuzadas e tal. E beleza. Aí a gente vê a Sydney Sweeney chegando nesse convento lá, dia a dia. Aí lá eles cuidam das freiras que ficam idosas. Pô, beleza. Aí tem um padre que, tipo, escolheu a Sydney Sweeney nos Estados Unidos porque, quando ela era criança, ela foi patinar e o gelo quebrou, ela caiu e ela ficou naquela água congelada e ela ficou morta por 7 minutos, né? E aí ela voltou à vida e aí, a partir daí, ela decidiu que ela ia fazer alguma coisa com a vida dela, que era, tipo, servir a Deus. Gente, mas isso é Madame Teia. Olha aí! É o preview de Madame Teia. E aí tem esse padre lá, que é muito estranho, né? Eles ficam lá tomando vinho, aí ele pergunta sobre ela, não, beleza. E aí, de repente, eles mostram lá, a Sydney Sweeney começa a ver umas coisas estranhas, né? Ver uma freira deitada no chão com as pernas pra fora, com a cara coberta com pano vermelho, a outra Eita. Freira com umas queimaduras em forma de cruz no pé. Yeah. E assim, umas paradas super estranhas, não sei o que. Só coisas leves, né? Exato. E aí, de repente, Sydney Sweeney aparece grávida. Tanto. Opa! Luiz Carlos Prestes? Luiz Carlos Prestes vai ter o filho dela na Itália. Aparece grávida. E aí, o Papa, o padre, a Madre Superiora, fala assim: você deu pra alguém antes de vir pra esse convento? Isso já passou 6 meses que ela tá no convento. Ela, claro que não. Você serviu o pecado, não sei o que, nananã. E aí, não, beleza. E aí, aquele negócio, né? Ela é imaculada, vai trazer o novo Baby Jesus para a Terra. Aí ela começa a ser cuidada e tal, né? Começa a receber alimentação boa. E aí, de repente, ela é atacada por uma das freiras lá, que é mais sênior. E a freira fala assim: você é uma vagabunda. Eu que era escolhida. Aí a freira vai matar ela. Roubou a barriga de aluguel da freira. É uma freira que aí, é guerreira dos tempos antigos, da Itália. Aí a freira tenta matar a Sydney Sweeney e acabam te conseguindo salvar a Sydney Sweeney. De repente, essa freira que atacou ela se joga do alto do convento, fica com a cara toda arrebentada, toda morta, né? E aí, menino, a Sydney Sweeney começa a achar umas coisas meio estranhas, aí ela invade o... Agora ela chega estranha. É, aí ela invade o gabinete da Madre Superiora e vê que, tipo, tem a ficha dela falando sobre esse acidente que ela teve aos 8 anos, e nananã, e nananã. Resumindo, o que ela descobre? Que... Caraca, isso não faz sentido nenhum. Nesse convento, tem um dos cravos que prendeu Jesus na cruz, né? Tem um dos cravos que prendeu Jesus na cruz. Cravo? E esse... Ou prego. É, aqueles pregos, os pregos. É, eu cheguei numa pessoa. Não. Cravo, brigou com a rosa. E aí, esse padre, que eu falei que é estranho, ele era geneticista, antes de se converter para a igreja. E ele conseguiu achar um material genético... Doutor Albieri, né? Conseguiu achar um material genético de Jesus, no sangue de Jesus. Que isso, No prego que tava na mão de Jesus. E aí, o que ele tava fazendo? Ele estava inseminando as freiras. para trazer o novo Baby Jesus. Mona do para céu. A Terra, né? Só que os Baby ficava tudo deformado, tudo bizarro. E com Sydney Sweeney vingou, né? Pá, vingou. E aí ela percebe que algo está errado, que não está certo. Aí tem uma das freirinhas lá que tenta ajudar ela. Aí os caras pegam essa freira, levam ela pra um lugar estranho lá, cortam a língua dela. Aí a Sydney Sweeney vê, sai correndo, tenta fugir. Aí os caras pegam ela, prendem ela lá. Aí Sydney Sweeney mata uma galinha, pega o sangue da galinha, joga na pepeca. E aí fica fingindo como se estivesse tendo um aborto, que tava perdendo o filho. Aí ela fala, eu quero ir pro médico, por favor, deixa eu ir pro médico. Aí o padre tá levando ela, assim, pro hospital, porque o convento fica, tipo, afastado da cidade, obviamente, né? Fica muito afastado da cidade. E aí, o padre tá levando, aí a madre superiora fica beijando o sangue que tá na cama, assim, beijando, passando sangue na cara. E aí, de repente, ela olha pra debaixo da cama e tá a galinha morta. Aí a madre superiora pega o telefone, liga pro padre e fala assim, então, a galinha matou uma galinha pra fingir que tava tendo o parto. Traz de volta. Aí Sydney Sweeney abre a porta do carro, sai correndo, e ela tá com uma barrigão de grávida, que já tá com 8 meses de grávida, sai correndo do carro. Ela sai correndo, aí vem os dois, o padre e o noviço correndo atrás dela, assim, correndo atrás dela. Aí pegam ela, levam ela de volta pro convento, deixam ela amarrada. Aí marcam o pé dela com a cruz quente, né, queima os dois pés com a cruz, como se fosse gado. Marca ela. Aí ela fala assim, amigo, foda-se, vou fugir. Aí ela começa a fugir pelas catacumbas que tem debaixo do convento. Mas antes disso, ela entra lá no laboratório do padre Albieri, quebra o laboratório inteiro e bota fogo no laboratório e no padre lá dentro do laboratório. E aí ela fica lá, começa a ter contração para ter o neném, começa a ter contração. Nisso o padre, todo queimado, não morreu, derruba a porta do laboratório, começa a perseguir Sydney Sweeney e ela correndo dentro das catacumbas, parindo assim, gritando. E aí ela começa, ele pega ela, eles começam a lutar, nananã. De repente ela pega aquele, o tal do prego, né, que matou Jesus, e mata o padre com prego. Aí ela consegue sair do convento, ela tá no meio da floresta, e aí, assim, sem sacanagem, a Sydney Sweeney começa a gritar, parindo assim. Sem sacanagem, ela deve ficar uns 3 minutos gritando, sem parar. Eu sei que a televisão, quando eu comecei a ver o filme, ela tava no volume 20. A Sydney Sweeney tava gritando tanto que tava no volume 2, e eu tava ouvindo ela gritar ainda. E ela gritando, sem parar. Aí ela grita, aí ela pare a criança. Aí ela corta o cordão umbilical com o dente. E isso, vale dizer que ela tá com a cara toda ensanguentada, né? Porque ela matou o padre com o prego que matou Jesus, ela mata o padre, aí escorre o sangue todo em cima dela. Aí ela arranca o cordão umbilical com o dente. E aí... E não tem uma hemorragia, nada, tá de boa. Ela tá toda fodida também. Aí o bebê tá deitado lá na relva, né? Aí ela vai andando assim pra frente, assim, toda cambaleando. Ela pega uma puta de uma pedrona gigante. Aí a câmera fica assim, de baixo pra cima, né? Mostrando a cara dela com a pedra. E ela mete a pedrada no neném e acaba o filme. Hã? Aham. Ela mata a criança, o filho de Jesus. Né? Matou. Olha. Gente, filho de Deus. Nenhuma das palavras que você falou está na Bíblia. E matou a Kid. Você vê que então, o Sydney Sweeney era diabo, porque ela matou uma galinha só pra jogar sangue na pepeca, depois matou o próprio filho de Jesus. É. Absurdo. E matou o padre geneticista, o padre Albieri. Gente, esse plot de Fallout, né, que pega os coisas, né, e faz o genético. Eu fiquei passado, né? Mas achei o filme bem fraquinho, assim. Podia ser bem legal, mas é bem qualquer coisa, assim. Podia ser legal. Olha, mas... pelo que você contou dos dois, esse me parece mais aproveitável que o do reality. Aham. Eu assistiria esse da Freira. Freira Guerreira, né? Só pelo babado, né? Esse que é o babado ou é o outro? É, esse é o babado. Babado é certo. Esse é babado, é bafo. Menina, você falou de Bíblia, tem uma mina TikTok, que eu baixei TikTok pra ver o Tumpau, né, Drag Race, aí apareceu pra mim. que ela tem um hiperfoco na Bíblia, né? Que hiperfoco é a doença do momento que todo mundo tem, né? O novo TDAH, né? Eu adoro hiperfoco na Bíblia. E aí, menina, ela conta a Bíblia como se fosse uma grande fofoca. Eu acho maravilhoso. Ela contando que a cobra lá da Adão e Eva é a primeira fubanca e fofoqueira do mundo, né? Que fica fofocando. Adoro! Aí ela conta assim que ela acha que Eva, que ela tem que dar a cara para as pessoas. E para ela, Eva é Ivete Sangalo. Porque ela canta Eva e tudo. Garoto. Aí tem uma que ela fala assim... Que é, eu não lembro se é a mulher de Moisés, eu não lembro. Que pra ela é a Selena Gomez, e logo Moisés era o namorado mendigo da Selena Gomez. Ai, gente, é muito engraçado as coisas dela. Do nada meteu o Bad Bunny, eu amo. Né? E não tem Cisne Sweeney, né? Não tem esse. O hiperfoco ainda não agrega Cisne Sweeney. Tem ninguém matando a galinha pra pôr o sangue no pra matar o próprio filho de Jesus. E eu não ia falar, mas como o Leózio aparentemente não vai ver agora, né? Eu vi o glorioso Abigail. Alô, Abigail. Né? Eu queria ver, né? Mas só tem 10 da noite. Ah, eu acho que vale a pena ver 10 da noite. Porra! Né? Eu vi o glorioso Abigail, que é da mesma galera que dirigiu Pânico 5 e Pânico 6, né? E que também fez o Casamento Sangrento, né? Ready or Not. Né? O pessoal do Radio Silence. E o elenco desse filme tem Melissinha Barreira, né, obviamente. Melissinha Barreira, tem Dan Stevens, também gostamos também, né, Danzinho Stevens. E tem a Catherine Newton, né, filha do Homem-Formiga. E tem Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito. E o legal desse filme é que ele começa muito... Eu fui com dois amigos... E eu falei pra eles que era filme de terror, e conforme o filme foi passando, eles falaram assim, esse filme não é de terror, não. Porque ele começa muito como se fosse um filme de sequestro, né? Porque eles montaram essa... Ah, e tem o menino do Euphoria que morreu, né? O Angus Cloud. Também tá nesse filme. É o que foi o que eu li um dia desse contar pra vocês, né? Tava aquela história, Euphoria talvez seja cancelado antes de voltar, não sei o quê. Aí alguém comentou assim... Depois que o protagonista morreu, não precisa voltar mesmo. Fica assim, gente, mas esse menino era protagonista na onde? Vamos nem fingir, eu que né, não vejo a série. O povo gosta demais, né, de acreditar nas coisas, né? Nossa, gente, o menino era um coadjuvante 2. Uhum. Só era amigo da protagonista, mas só pois também. Aí, menino, o que que acontece? Eles estão fazendo esse plano, né? Aí tem o Angus Cloud, que é o motorista... Tem a Melissa Barreira, que é tipo a que vai aplicar, vai cuidar da pessoa que eles vão sequestrar. O Dan Stevens é tipo o chefe. Tem um que é fortão para cuidar das coisas mais brutas. Tem um militar que vai atirar se for preciso. Nananã. E eles vão tipo sequestrar alguém que a gente vê no começo que é uma criança, uma bailarina, né? Aparentemente indefesa, inocente. E aí eles sequestram essa criança, né? Depois dela passar, a gente passar quase 3 minutos assistindo ela dançando no Lago dos Cisnes. Eles sequestram ela e aí levam ela pra uma mansão meio abandonada, no meio do nada, obviamente. E a gente vê que Giancarlo Esposito é o chefe da galera. E aí eles falam, ele fala que o resgate vai ser 50 milhões de dólares e que, tipo, ninguém da equipe pode usar o nome real, né? Então só usar... nomes fictícios, e que eles só precisam ficar ali durante 24 horas e que eles vão ganhar 50 milhões. Sucesso, aparentemente. Tudo de boa, né? Bom demais. Mas não pode jogar rouba na piscina. Não pode. Aí Giancarlo vai embora e deixa eles lá. Aí eles ficam lá, tomando umas cachaças, nananã. A Melissa Barreira, ela tem assim, meio que um dom de perceber as pessoas, né? Então ela percebe que o cara lá é militar... que o Dan Stevens é policial, que o outro Brutamontes sofria bullying, aí decidiu ficar fortão para poder combater o bullying. A Catherine Newton é uma riquinha que decidiu roubar para ter adrenalina. Então ela vai fazendo meio que o perfil da galera. E aí ela sobe para ver a menina, né, a gloriosa Abigail. E ela meio que se afeiçoa a menina. E a menina falou que tá com medo... Né? Ela pergunta se alguém vai fazer mal pra ela. Ela fala, poxa, eu não vou deixar ninguém fazer mal pra você. E ela fala assim, poxa, eu juro de dedinho, tá? Eu juro de dedinho que eu vou fazer mal pra você. E aí, logo depois que a Mirka Barreira sai do quarto, o Dennis Stevens entra no quarto, só que ele entra sem máscara. Então ele fica puto, aí ele manda a garota virar de costa, bota a arma na cabeça dela, várias paradas. Nisso, eles vão descansar, dormir, então cada um vai pro quarto. A Catherine Newton vai pro quarto, tá lá de boa vendo um desenho do Pica-Pau, no escuro. De repente, pá, toma um sustão, é o Angus Cloud, que tá doido pra dar um beijo na boca dela, e ela fala, poxa, você é um idiota, a gente aqui no meio desse nada, você quer me dar um sustão, sai daqui, seu babaca. Aí ele vai pra cozinha, aí na cozinha tem uma escadinha pra um porão. Ele desce ali no porão, olha, vê um Mickey Mouse, quando ele vai voltar, alguma coisa derruba ele. Aí ele tenta levantar, derruba ele de novo. E aí, de repente, uma coisa puxa ele. Ah, aí a Catherine Newton desce e fala assim, Angus Cloud, ouvi gritos. E aí ela vê ele sentado assim na cadeira de costas. Quando ela vai mexer nele, a cabeça dele solta do corpo, como se tivesse arrancada a dente. Né? E aí, meu Deus, o que está acontecendo? Foi a Sidney Sweeney. Foi a Sidney Sweeney, com certeza. E aí eles gritam, né, um desespero e tal, não sei o que, eles começam a ficar ouriçados. Aí o militar fala que vai tentar descobrir o que está acontecendo. E aí acaba que o militar também morre. E aí eles entram no quarto pra saber da gloriosa Abigail o que tá acontecendo. E aí os bandidos ficam todos brigando, a Melissa Barreira tentando ter razão, Daisy tentando ter razão. Nisso a Catherine Newton fica olhando pra Abigail, ela tirando as mãozinhas assim da algema. E aí a Abigail fala assim, infelizmente nenhum de vocês vai sair vivo daqui. E aí ela já mostra os dentinhos, e aí a gente descobre que na verdade estão lidando com uma pequena menina vampira. Né? Não, não nada, Renesme. E aí, menino, o filme é jogo de gato e rato, né? Essa menina demônia atrás deles tentando matar. É, até porque eu tô torcendo por Abigail, né? E eles tentando fugir dela o tempo inteiro, né? Então várias coisas acontecem. Aí é muito engraçado que eles falam assim: o que, que pode matar vampiro? Ah, mata alho, crucifixo, não sei o quê. Aí a Catherine Newton vai na cozinha, volta com cebola, aí ela. Aí o Dan Stevens, isso é cebola, a gente precisa de alho. Aí eles vão pra cima da Abigail com alho, a Abigail pega a sacola de alho, cheira, passa na cara. Aí o cara vem com um crucifixo assim pra tentar afastar ela, ela pega o crucifixo e começa a esfaquear o cara com o crucifixo, foda-se. Amor. Ou seja, nada do que eles pensaram dá certo, né? Então eles vão tentando assim sobreviver à noite, né, ao caos. Só que eles descobrem que quando eles vão tentar sair, que o Giancarlo Esposito trancou eles dentro do castelo. Então não tem como eles saírem. Que naquilo ali, na verdade, é uma armadilha. E aí as coisas vão acontecendo e a gente descobre que todos eles ali trabalhavam para a máfia que o pai da Abigail controla. E em algum momento eles fizeram alguma merda. Então eles levam sempre os inimigos da Abigail para ali para ela matar eles. E acabou. Só que eles decidem ficar vivos, né? E aí chega um momento que a Abigail morde a Catherine Newton e vira. A Catherine Newton vira marionete, né? A Abigail começa a controlar ela e tal. E, pra mim, assim, eu achei o filme muito divertido. Ele é muito sanguinolento. Muito, muito, muito sanguinolento. Os vampiros explodem, é muito foda. Mas, pra mim, ele tem um problema. Sabe aquele filme que ele teima em não acabar? Que quando tu pensa que ele chegou no final, aí eles vão pra mais um final, e aí quando tu pensa que acabou, tem um outro final, e tem um outro final, esse filme, ele é assim. Quando tu pensa que ele acabou, quando tu pensa que ele acabou, ele não acabou. Aí ele não vai não acabando, vai não acabando, vai não acabando. Assim, eu confesso, ele tem quase 2 horas de duração. No final, assim, eu já tava começando a dar uma sentida no tempo do filme, de verdade. Mas ele é tão divertido que eu acabei relevando. Né? Acabei relevando assim, os momentos. Mas ele tem, pra mim, ele teve esse problema de não saber quando acabar. Né? De ir prolongando o final dele. Né? Porque aí você pensa que a Abigail é a grande vilã. Aí descobre que tem outro vilão. Aí depois vira outro vilão. Aí depois outro vilão. Aí depois não sei o quê. Aí depois a Abigail junta força com a Melissa Barreira. É assim. Vai acontecendo, entendeu? As coisas. Uhum. Acabar que horas? E aí... Mas no final, Melissa Barreira vive, né, menino? É a única que sobrevive. E estavam falando de fazer um segundo, né? Estavam falando de fazer um segundo. Um segundo Abigail. Porque a Abigail também vive. Né? A Abigail também sobrevive. Ó. Lady Gaga sobrevive e Melissa Barreira sobrevive. As duas guerreiras, mulheres empoderadas. Mas como eu disse, é bom que no fim, já que essa galera aí tá trabalhando com Melissa ainda, pode ser que eles façam os filmes que eles queriam fazer, né? Estilo Pânico com ela, e a gente fica aí com o Pânico by Kevin Williams, todo mundo ganha, né? Exato, pode trazer Jenna Ortega pra roteirizar, né? Pode, ela pode fazer. Eles podem fazer um filme que a história é duas irmãs que são perseguidas por um serial killer, que uma, né, pode ser possuída pelo espírito do pai, mas não tem nada a ver com o Pânico. Eu também acho, acho justiça. Pode até trazer a menina Mason e Randizinho também para seus amigos. Exato, afinal são dois papéis em filmes diferentes, né? Não tem nada de mais. Uhum, exato. Com os mesmos roteiristas e produtores. Sim, Rusbé. Rusbé. Ai, ai, Rusbé. Mas é isso, né, menino? Três filmezinhos de terrorzinho, né? Acho que se você tiver tempo de assistir, assista os três, gente. Eu sempre acho... digo assim, assista os três, né? Eu acho que da Sidney Sweeney é sci-fi, não é terror. Porque... é porque tem essa coisa da pesquisa científica, né, amigo? Uhum. Da clonagem, né? O real e o sobrenatural, DNA. Né? É isso, é um misto, né? Da razão e da emoção. A ciência e a religiosidade. Sucesso demais. O da Sidney Sweeney é tipo a freira meets a temporada de American Horror Story. Exatamente. Isso. Exato. Só sem Kim Kardashian beijando a boca dela. Uhum. Né? Mas agora, menina, a gente vai falar de investigação. Né? Investigação aí. Investigação debaixo da ponte. Né? Que é Under the Bridge. Nova série do Hulu. Que não chegou no Star Plus, né? Tantas outras porcarias chegaram no Star Plus junto. Mas essa não chegou. Ai, que absurdo. essa série é com a Lily Gladstone, né? A Oscar nominee Lily Gladstone. E com a menina do Daisy Jones, né? Com a Daisy Jones, inclusive. Com a Daisy Jones and the Six. A Riley Keough, né? Neta do Elvis. Só que aqui na série ela não tá ruiva, né? Tá morena. E eu tenho que dizer que geralmente essa série que é cidadezinha, crime, geralmente é uma série cinza, né? Uma série triste. E essa não, essa série tem cor, né, menina? Fiquei passado, chocado, assim. Essa série tem cor. E então, essa Zanon também não viu, né, Zanon? Também não. Não vi, menina. É não isso. Não somos chegados num crime, né? É, então vocês vão ter que me ouvir falando por mais 40 minutos, é sobre isso. Vamos ouvir, menina. Aqui a gente gosta de ouvir sua voz. Ah, que bom. Então, menino, Under the Bridge. Eu achei que não fosse gostar de verdade, que eu tinha achado o trailer um pouco chato. Né? Achei um pouco. Tanto que eu não consegui nem terminar de ver o trailer, pra tu ver. Uhum. Mas saíram dois episódios, né? Saíram juntos dois episódios. Essa semana saiu o terceiro. E eu confesso que eu fiquei um pouco mais interessado. Do que se trata, Under the Bridge, que é o mais importante? É uma cidadezinha, obviamente, no meio dos Estados Unidos ali. Na verdade, acho que é no Canadá, essa cidadezinha. Virgínia. Né? Que não é a mulher do Zé Felipe. E essa série se passa nos anos 90, 97. Né? Se passa em 97. Que tem um grupo ali de meninas que moram nessas foster homes. Né? Elas moram nessa foster home. E tem essa menina que é a Rina. Que ela é uma menina de descendência indiana. Inclusive a mãe dela é ninguém mais, ninguém menos. Bebê Rina. Que, aliás, inclusive, a mãe dela é ninguém mais, ninguém menos do que Kalinda Sharpe, né? Eita! Kalinda Sharpe. E só que é a versão de Kalinda Sharpe, testemunha de Jeová, tá? Ela é evangélica fervorosa, Kalinda Sharpe. Evangê? Ah, não usa uma batinha, uma saia de couro? Não usa, menino. Não usa. Ela é evangê extreme. E a Rina, ela tem 14 anos e ela tá naquela fase, assim, de querer ser rebelde, de querer ter as amizades diferentes. É, e vale dizer que essa série é baseada em fatos, né? Ela é baseada em fatos. Então, o que acontece? Ela tem essas amigas que são do foster home, e uma dessas meninas, que é a Josephine, ela fala que ela quer ser uma gangster, né? Que ela tem um cordão com a foto do mafioso de Nova York. ela fala que ela quer ser criminosa, ela fala as maiores barbaridades, Josephine. Quer botar óleo na moto, dia de maldade. Exato. E aí tem a outra menina lá, a Dusty, né, que é mais amiga da Rina e tal. E até então, beleza. Elas são ali meninas que têm seus altos, têm seus baixos, mas numa amizade ok. E alguma coisa aconteceu que elas eram mais amigas e deixam de ser amigas. E aí a Rina fica com raiva e começa a ligar para as pessoas dizendo que a Josephine tem AIDS. E aí ela começa a ligar pros meninos da escola, né? Ela começa a ligar pros meninos da escola falando assim, ah, sabia a Josephine? Josephine tem AIDS e tal. Começa a falar. E chega pra Josephine esse plot, né? E aí o que Josephine faz? Josephine liga pra Rina e fala assim, aí Rina, tudo bem? Tudo beleza? E a Rina fala assim, poxa, sussa. Ela fala, menina, vai ter uma festa aqui, ó. E vai estar a galera toda, vai ser super maneira. Tu não quer vir aí colar com nós? E aí Rina fala, puxa, claro que eu quero. Certeza. Nisso, Rina tá no meio de um jantar com sua família toda, família Vangê e tal. E Rina já tinha fugido de casa há um tempo atrás. Então Kalinda tá como? Chegando junto. Ali, em cima, nananã. Tá. Corta pra nossas outras personagens principais, que é Daisy Jones. Daisy Jones mora em Nova York, está voltando para casa, como diria o Lu Santos, está voltando para casa porque ela é, assim como o Leózio, escritora, né? Assim como eu, Zanon. É, assim como vocês, Zanon, ela é escritora. E ela está escrevendo um livro que vai ser baseado nas garotas de Virgínia, né? Virgínia Girls. E aí ela tem... As filhas da Virgínia e da Felipe? Exato, exatamente. Adoro. E aí você vê que ela tem alguns problemas com os pais, né? Porque ela já não volta para essa cidade, tem 10 anos. Aparentemente aconteceu alguma coisa com o irmão dela, porque os pais falam e ela fica meio ressabiada, assim, de falar sobre e tal. O pai fala, ah, você fazia tal coisa. Ela fala assim, não, quem fazia isso era o Gabe. Então fica meio um clima meio merda, assim. Era o quem? Gabe. Ah. Gabe de Gabriel. Do nada eu não era o gay. O gay é só você, amiga. Eu não, sou hétero. Ah, é verdade. Marombada agora. Uhum. E aí, tá. Aí a Daisy Jones vai nessa foster home e que ela fala que ela morou ali por um tempo quando ela era adolescente. E aí ela começa a conversar com a Josephine, com a Dusty e tal. Beleza. Voltamos pra noite da festa. A Rina chega lá na festa, e aí tá toda uma galera, deve ter, sei lá, umas 30 pessoas. Aí a Josephine fala, e aí, Rina, beleza? E aí aí a Rina fala assim, e aí, The Wicked, beleza? E ela fala assim, ah, eu imaginei isso mesmo. E ela fala assim, fiquei sabendo que tu espalhou por aí que eu tenho AIDS. E aí Rina fala assim, acho que não falei isso. Aí ela pergunta para as meninas que estão em volta, ela não falou isso? Falou sim. E aí Rina fica com cara de cu, e aí Josefina só manda para ela assim um, run, bitch. E aí Rina sai correndo, e nisso vem assim, sei lá, umas 10 pessoas correndo atrás da Rina. Correndo. Aí elas conseguem pegar a Rina. E aí a Josephine fala assim, vamos levar ela pra debaixo da ponte, né, under the bridge. Aí leva ela pra debaixo da ponte. Corta pra nossa outra protagonista, né, Lily Gladstone, treinando ali, que ela é da polícia, o irmão dela é da polícia, o pai dela é chefe da polícia. E o pai da Rina vai na delegacia falar que a Rina tá desaparecida há um dia e meio. E aí a Lily Gladstone fica assim, ah... Mas ela já fez isso antes? Aí eles falam, pô, ela já fugiu. Aí ele, pô, mas então... Ela falou, então não tem o que fazer, tem que esperar, que ela é runner. Beleza. Só que ele fica insistindo, ela acaba ficando com pena. E aí ela começa a meio que fazer buscas, aí dá a entender que alguma coisa aconteceu no tal do rio que fica perto da ponte. Então ela consegue pegar mergulhadores, os mergulhadores vão lá. E aí acham o casaco da Rina e a calcinha dela. E aí todo mundo pensa assim, caralho, morreu. Isso, tirou a calcinha, hein? Ficando só de calcinha. Nisso, a Lily Gladstone começa a prender os adolescentes. Prende a Josephine, prende 8 adolescentes ali de Gladstone. Leva pra delegacia, fica um caos, assim. Os pais brigando na delegacia, um caos. Cidade pequena, né? Então o negócio espalha super rápido. E aí, a Josephine, não tem pra quem ligar, ela acaba ligando pra Daisy Jones, que tinha conversado com ela um pouco antes. A Daisy Jones vai lá, chega na delegacia. Quando ela chega na delegacia, ela fala assim, ah, queria falar com a Josephine. Aí o policial que tá na recepção fala assim, ah, tem que falar com a policial Lily Gladstone, que tá cuidando do caso. Quando ela olha assim, ela meio que fala assim, não. Aí ela finge que falou e vai encontrar com a Josephine. Aí eu falei assim, clima estranho. Será que elas já se pegaram no passado? Clima estranho entre os brothers, né? É, fiquei pensando assim, será que elas já se pegaram no passado? Tá, guardei na fanbase. Aí, quando ela chega na cela que a Josephine tá, a Daisy Jones, a Josephine fala assim, posso te contar um segredo? Aí a Daisy Jones fala assim, claro que pode. E aí tá mó caos na delegacia, os pais indo lá, querendo saber porque os filhos estão sendo interrogados, menores de idade, nananã. E nisso, o irmão da Lily Gladstone fala assim, a gente conseguiu as filmagens. E aí... Ah, ela vai lá, começa a ver, aí vê, tipo, a Rena correndo, vê o pessoal chegando, pegando ela, levando ela pra debaixo da ponte, depois o pessoal saindo debaixo da ponte, aí ela fala, é isso. Aí o irmão dela fala assim, não, espera. Aí passa mais um tempo, e a Rena sai debaixo da ponte, e vai andando. Fala, caralho, essa menina, né, fingiu. Nossa, tipo a irmã da Liv Tyler, né, que mora debaixo da ponte. Amo. Exato, e aí acaba o primeiro episódio. Acaba o primeiro episódio com a Rena saindo debaixo da ponte e andando pra alguma direção. Aí no segundo episódio, a Josephine acaba revelando pra Daisy Jones que a Rena realmente saiu de debaixo da ponte. Só que ela não foi embora com a galera. Ela ficou observando de longe. E quando ela viu que a Rena saiu, ela empurrou a Rena dentro do rio. E ela fala isso com o maior orgulho, que matou a Rena mesmo. E aí, um pouco depois, o corpo aparece boiando do outro lado da cidade, o corpo da Rena, né? E aí, o corpo aparece boiando, e aí a Lily Gladstone vai atrás da Daisy Jones pra saber por que ela tava falando com a Josephine e tal, não sei o quê. E assim, você sente vibes, né, aranháticas, assim, vibes aracnídeas, né, vibes de DJ, assim, o tempo inteiro. E aí, no dia seguinte, o pai da Daisy Jones fala assim, ah, Lily Gladstone teve aqui ontem, né? Aí ela fala, teve. E vocês se resolveram? Aí ela falou, não, ela veio me dizer pra ficar de fora do caso. Aí ele fala assim, ah, que pena, sempre gostei da Lily Gladstone. Falei, então colava um velcro, certeza, né? E aí, termina o segundo episódio, e aí eu vi um edit que, óbvio, as sapatão ficaram tudo nervosa. Porque no terceiro episódio elas se pegam, dão um beijão gostoso, né? Então, eu quero saber o que aconteceu agora, né? O caso aí, o que vai acontecer agora que eles já sabem. Agora que o corpo já foi achado e que supostamente a Josephine contou que matou. Mas, assim, tá no terceiro episódio de 8. Não pode ser tão fácil assim, né? Uhum. Alguma coisa tem que ter a mais. Então, eu tô curioso pra saber. E também saber se a Daisy Jones vai ficar do lado da Josephine, né? Porque ela tá com essa intenção de escrever o livro e ela acabou colocando a Josephine como a personagem principal do livro dela agora, né? Então eu tô curioso pra saber qual vai ser. Mas não esperava nada da série e acabei ficando entretido. E 40 minutos! Sucesso demais! Aí, sim. Impressionante. De verdade. Mas gostei. E as moças são boas, né? A Daisy Jones e a Lily Gladstone. E as meninas também são bem boas, as meninas jovens. Eu até tava vendo uma matéria, não sei se foi da Variety ou da Hollywood Reporter, justamente elogiando a atuação do elenco jovem, né? Porque geralmente o elenco jovem é um negócio que puxa pra baixo, né? Dependendo. E esse elenco jovem não, é muito bom. Elas entregam, assim, pelo menos as principais, né? Que tem mais tempo de tela, a Josephine, a Randy e a Rena. Elas têm bastante... Entregam bem, assim, o que precisa. Fiquei satisfeito. E pra encerrar meu monólogo, também, provavelmente vocês não viram, eu vi Sugar, né? Que é Sugar! A série... Yes, please! Yes, please! A série do Colin Farrell, né, pra Apple. E vocês lembram daquela mina do Good Place, que era a namorada do Chidi, né? Simone. Era numa... Simone. Vocês lembram que o nome da atriz era Kirby de Howard Batiste, uhum, né? Sim. Agora ela se rebatizou, agora é só Kirby o nome dela. Opa! Que, ela fez alguma outra série, não fez? Agora, recente? Fez. Ela é só Just Kirby. Ela fez Why Women Kill. Fez Why Women Kill. Ela fez uma outra, agora não lembro qual foi. Fez, fez sim, amiga. Vou até botar aqui. Ela tá produziu no Toon Drag Race, né? Kirby. O quê? Não, foi eliminada já, foi expulsa. Ah, eliminaram o Kirby, que absurdo. Não, foi expulsa. Ah, é? Né? Ela bateu no Donald, né, menina? Fez um bom negócio. Bateu. O Paul falou, isso não é um... Drag não é um esporte de contato. Ela fez, né? Sandman, amiga. Ah, é a morte do Sandman. Maravilhosa. É a morte do Sandman, sim. E ela fez aquele filme do telefone do Sr. Harrigan também, né? Ela fez. E ela vai estar na série dos Garotos Detetive Mortos também. Da semana que vem, da nossa pauta aí. Olha aí. Semana que vem tem também a Aninha e o Príncipe, hein? Princesa e o Príncipe. Aninha e o? É, Anne Hathaway e Nicholas. Ah, Ilia From You. Não, mas na verdade é só na outra. Ah, é? Ah. É, você vai estar ausente. Você vai estar ausente. Você vai estar na Suécia. Amigo. É, é isso. Não, eu só vou na outra. Eu viajo de outra. Ah, é? Então arrasou. Ah, então vai estar aqui com a gente aqui, então, comemorando o Anne Hathaway. Oh. Ah, mas o Sugar, né? O Sugar! É uma série de investigador. É... Pescador? Investigador particular, né? O Colin Farrell, ele é o tal John Sugar, né? Que ele é investigador. Sugar. Só que parece ser muito mais do que apenas... um investigador particular. Porque conforme os episódios vão caminhando, essa série já tinha estreado há algum tempo, né? Então, quando eu fui ver, já tinham 4 episódios, né? E eu acabei vendo os 4, porque eu fiquei também bem entretido. Vão ser 8, né? Então, e vai ser um caso só a temporada inteira, né? Não vão ser, tipo, semanais. É um caso só a temporada inteira. Que é a neta de um bilionário que desapareceu. E aí ele começa a... O John, né, começa a fazer essa... buscar por que ela sumiu, né? E aí vai ver que tem outras coisas envolvidas, né? E esse bilionário, ele é dono de um estúdio de cinema. E aí tem um irmão, meio-irmão, que é astromirim problemático. Então, são vários elementos, né? E essa a Kirby, ela é tipo como se fosse a Chloe do John. Né, ela resolve as coisas pra ele, vê as coisas na internet. A Chloe de 24 horas ou a Smallville? A Chloe de 24 horas. Eu acho que a Smallville também fazia esse papel. É, mas ela depois foi pro culto do sexo e foi presa. Culto. É. A gente tem que fingir que não gostava dela. É. E aí ela faz isso. Só que no 4º episódio, é claro que pode ser uma pista que eles estão jogando em falso. Dá a entender que ela é traidora, que ela tá jogando contra o John. No culto. É, dá a entender que ela tá contra ele. Que ela faz umas ligações meio suspeitas, assim. Então, parece que ela é traidora. E além disso, ele tem algum problema de saúde, porque de repente ele fica com visão turva, fica é, diabetes. Todo se trimilicando, fica todo se trimilicando, quase desmaia. Porque é glicose alta, né? Por isso que é sugar, né? Uhum. E a mãe da menina lá, que desapareceu, é a Amy Ryan, né? Que muita gente gosta da Amy Ryan, ela é a mãe da desaparecida. Mas eu fiquei bem surpreso, assim, Amanda? A mãe! Achei que era Amanda Aparecida. A mãe! Mas eu fiquei bem surpreso, assim, com a série. Não tava esperando muita coisa. E fiquei bem entretido. Também episódio de 40 minutos também, me ganha muito. Coisas que não tem uma hora de duração, né? Mas é inovação da modernidade, né? Episódio de 40 minutos. São episódios de 40 minutos, né? Eu tô passado com essas coisas. Back to Basics, né? Animado, assim, né? Vou ver essa semana aí o 5º episódio. Mas gostando de Sugar, gostando. E o Colin Farrell, tenho que dizer que ele faz várias cenas nadando na piscina, né? Menino, eu vi umas cenas selecionadas, né, naqueles blogs de cenas. selecionado, uhum. Que eu fiz. Ele tá em melhor forma possível. Ele está um sabor, hein? Adoro que ele tá querendo dizer que ele entrou no Famosos Nus. Não, não é, no Aos Caps. É, entendeu? Ele tá no um caps? Sabor, hein? Aos Caps, é. Adoro Aos Caps. É, mas é isso. Brasil. Se quiser uma sériezinha de espionagem, é claro que a Apple TV é mais difícil, né? Mas tem aí na Apple TV Plus, né? Ah, menino, terminou meu free trial da Apple TV, né? Não consegui ver nada fora Constellation. Ah, lá melhor, né? Você viu, logo gastou o tempo. Eu vi o final de Constellation, menino, excelente. Onya. Eles fizeram todo mundo. Ele falou que ia precisar de um TCC depois pra poder entender. É, não, o começo é bem, bem estranho, né? Como a gente falou, só que depois a gente entende que era o. É lá do A, lá do B, né? Tipo Fringe. Então, uhum. Aquele universo que a gente viu da mulher que vai pro espaço, depois a série troca pro outro universo, onde na verdade ela morreu lá no espaço e o cara que tinha morrido no universo não morreu, aí vira doideira. E aí vai seguindo assim até o final. Aí as meninas se comunicam e tal no gravador. É bem, bem feitinho. Mas o se Olivia fosse um episódio de 40 minutos, seria melhor. Sim. Astronauta e Bastronauta. Adoro Astronauta de Mármore. Sempre está lá. Ah, menina, posso dar uma dica falar nisso de sci-fi? Tem uma... É uma série de curtas, na verdade, né? Eu até te falei. Do YouTube. Que se chama A Thousand Suns. São episodinhos de 4 minutos, assim. E aí eles contam... Eu não sei exatamente se tem uma ligação do que eles estão querendo contar, né? Da narrativa. Mas basicamente é assim. Eles começam com uma galera da Terra chegando num planeta novo pra colonizar, pra, enfim, tentar ocupar lá. E eles vão mostrando diferentes fases dessa... Do que rolou. Então tem um episódio que é na Terra, já meio devastada, a galera esperando pra ser chamada pra ir pro espaço. Aí tem outro que já é mais na frente, que eles estão prendendo uma pessoa, tipo, que é vida alienígena desse lugar. Então são vários episodinhos assim. Ele não tem um grande final, uma grande ligação não, mas são episódios bem interessantes. Se vê, são tipo 6, assim, sabe? Então recomendo pras pessoas irem atrás do conteúdo. Eu vou ver ele no final de semana. Essas que eu tinha prometido, mas acabei me entretendo com sangue e água, né, gente? É isso. Pois é, eu tô tentando ter certeza se é esse o nome, porque eu fui procurar aqui a Thousand Suns no YouTube e apareceu muita música, né? Olha no meu chat, olha no meu. Ah, isso mesmo. É, a Thousand Suns, eu vou te mandar, o canal é Black Milk Studio, né? Então, estúdio Leite Preto. Adoro Black Milk. Sucesso demais. Mas seguindo aqui então a nossa pauta, vamos falar agora de, né, tortura de pobre. E não estamos falando do caldeirão do Hulk, né? Estamos falando de Justiça 2. Tortura de pobre. Justiça 2 aí é a nova obra-prima, né? Aclamada por alguns e criticada por muitos outros no site X, né? Aí de Manuela Dias, né? Que irritou aí muito com Justiça 1. Que teve 20 episódios, já achamos muito, e eu fiquei passado que esses vão ser 28 episódios, né, nessa temporada. Que isso, hein? É, vão ser 28 episódios, vão ser 7 semanas, viado, pelo amor de Deus. Fez aí Amor de Mãe também, que foi um grande hit até a pandemia, depois da pandemia virou um grande mousse, né? Você virou uma piada, né? Será que Manuela Dias morreu e foi substituída nesse período? Eu acho que foi. Só que o povo de... amava essa mulher, de repente só começou a cagar no traio. Não, assim, eu tenho visto muita gente que fora do site X que tá gostando muito da temporada, gostando muito das histórias e tal. Ah, mas tem gente que gostou dos outros, né? É. Mas... No site X, a gente viu bastante gente criticando justamente essa quase uma fetichização do sofrimento, né? Uhum. Quase isso que a gente pode dizer. Até agora, no momento que a gente tá gravando, saíram 8 episódios, né? Eu e Zanis vimos os 8, né? Eu parei por aqui. A gente assistiu os 8 episódios. É, como sempre, cada remessa de 4 episódios, cada episódio é focado em uma das histórias, né? Então a gente tem nos episódios, vamos botar assim, no primeiro episódio de cada semana é o Baltazar, que é o episódio do Juan Paiva. O segundo episódio é o da Alice Wegman, né? O terceiro episódio é o da Geisa Manicure. E o quarto episódio é o Hans Garrigue Extra, né? Com a Paola Oliveira e a Nanda Costa. É isso. Só que pra mim, e até pra Zanon, a gente tem conversado bastante conforme a gente assiste os episódios, na temporada 1 você tinha alguns cruzamentos de personagem, mas era assim, tá, esse personagem apareceu aqui nessa história, mas não necessariamente ele é relevante pra essa história. E nessa temporada eles decidiram que tá tudo envolto numa grande teia que liga todos esses personagens e todas essas histórias ao mesmo tempo, né? E isso, pra mim, assim, é um grande problema, né? Pra gente dar aí um contexto dos sofrimentos pra Leózio, né? Baltazar, menino, Baltazar, ele é motoboy, né? E a temporada se passa em Ceilândia, né? Aí no grande país DF de Leózio. Se passa em Ceilândia. Aí tem o Baltazar, que é motoboy, cuida da avó que tem problema de saúde, o homem junta o dinheirinho pra comprar a cadeira motorizada pra ela, ele vive, né, fazendo uns extras pra conseguir, aí tem que comprar remédio, a velha tá sempre piorando, tendo que deixar a moto penhorada e tal. E aí ele trabalha, a princípio, como motoboy de um restaurante, e o genro do dono do restaurante, Marco Rica, né, fala assim, véi, você tá gastando muito dinheiro com esses funcionários, a melhor coisa que você pode fazer é mandar todo mundo embora e vamos trabalhar com a questão do aplicativo e tal. E aí deixa todo mundo na merda e o Baltazar fica precisando do dinheiro da rescisão dele pra poder comprar os remédios da avó, pegar a moto dele de volta e tal. E ele, assim, um dia ele vai lá pedir pro velho, explica a situação, o vovô vai dar o dinheiro e o Marco Riga fala, ah, você tá vindo aqui se aproveitar da bondade dele, não sei o quê. E o Baltazar meio que responde, assim, nada demais. Mas ele fala assim, você tá me afrontando? Sai daqui, não sei o quê. Nanana, e expulsa o cara como se o cara fosse um cachorro. Beleza. E aí, no outro dia, tem um assalto no restaurante. E ele vai na delegacia e diz que foi o Baltazar que assaltou o restaurante. E aí, Baltazar vai preso e fica preso durante 7 anos. Que a primeira remessa de episódios é sempre assim. Acontece o crime e a pessoa fica presa 7 anos e sai da cadeia no final, né? E aí, o Baltazar sai da cadeia ali depois de 7 anos, foi inocentado tanto do assalto quanto de um assassinato que tinham tentado botar nas costas dele também. Ele tinha... Foi absolvido dos dois crimes. A gente não sabe o que é, né? Até agora não contou. A gente não sabe o que é. Exato. E com certeza vai ser alguma coisa que eles vão interligar com essa história, né? Vai ser alguma coisa. Aí, na segunda história. Não, aí no final, quando ele sai da cadeia, tem o seu advogado PCD esperando, né? E falando assim, menino, preciso da sua ajuda pra fazer uma grande revenge que eu fiquei aqui nessa cadeira de rodas por causa do seu ex-patrão. Exato, Marco Rica é o culpado. E aí você fica assim, beleza, podemos aceitar porque Marco Rico está nessa história. É, o nascimento de Emily Thorne vem aí, né? É, aí vamos pro segundo episódio, que é o da Alice Wegman, que, tipo, tá morando no Rio com um namor, tendo um quiosque, aí o quiosque dá merda no quiosque, elas voltam pra Brasília. Tomaram o golpe, pra passar um boom. Boom demais. Voltam pra Brasília pra passar um tempo na casa de mamãe Julia Lemertz. E aí, mamãe Julia Lemertz, ela é... A família toda é cuidada pelo titio Murilo Benício, né? Que é dono de supermercados de Guanabara. E aí, Murilo Benício cuida da família toda. Só que Murilo Benício abusou de Alice Wegman quando ela tinha 16 anos, não é isso? Uhum, quando ela tinha 16 anos. 18. E eu amei que ela guardou várias provas, né? Guardou vários áudios no celular, né? Áudio no celular, roupa que usou, guardou tudo. Achei que foi ninja demais, né? E aí tem essa barra, que ela nunca contou pra ninguém e tal, só que ela fica sofrendo, obviamente, porque ela é colocada numa situação de estresse absurda. colocada numa situação de estresse absurda, porque ele fica pressionando ela, né, tentando tocar nela o tempo inteiro, tentando ter acesso a ela, e aí ela acaba se colocando contra a família toda e denunciando ele, e como eu falei agora há pouco, ela tinha essas provas, então ela vai e mostra as provas para a polícia, ele também vai preso, 7 anos, só que na saída dele vem um motorista buscar ele e a gente sabe que durante 7 anos ele ficou na cadeia fazendo negócios ilícitos e escusos em nome de quem? Marco Rica também. Ou seja, já ligou as duas histórias. Nossa, Marco Rica é o demônio. Exato, é o demônio. Aí terceira história é da Manicure Geisa, né? Manicure Geisa, que trabalha com a personagem que voltou da primeira temporada, né? A Kellen, Leandra Leal, faz, né, manicure, tem a filha que tá estudando pro Enem, e vem um playboyzinho que montou uma boca de fumo na frente pra casa dela, que fica ouvindo música alta o dia todo, aí ela se revolta, vai lá brigar com o cara bate nela, e aí cresce todo um estresse por causa disso. Num dia, a filha da Geisa tem uma crise, vai lá, desafia o cara, briga com ele, ele vai atrás dela, começa a enforcar ela, a Geisa bate nele com um banco e acaba matando ele. E ele é filho de um contador que está ligado Marco Rica. A uma pessoa que trabalha com a política, e o chefe dele é Marco Rica. Aí Geisa, né, tenta sair da cidade, acaba sendo presa, fica 7 anos na cadeia. Quando ela sai da cadeia, reencontra sua filha Sandra, que passou vários anos morando na rua, mas agora tá ajeitadinha, tá trabalhando, tá com emprego. Só que ela tá trabalhando pro pai do traficantezinho, que trabalha pra Marco Rica, e Marco Rica colocou a filha de Geisa pra ser laranja em várias empresas fantasmas. Né? E aí vamos pra quarta história, que é o Renzga Hits Fora de Época, né? Que Nanda Costa, ela é a mina que faz pequenos furtos, assim, junto com o Xamã, né? E ela acaba tendo sua vida mudada quando temos Paola Oliveira, tá, que tá muito belíssima, muito gostosa nessa série. Paola Oliveira casada com Marcelo Novaes, né? Casada com Marcelo Novaes. E ela é filha de um fazendeiro, dona de uma gravadora, Jordana Records. Ela é dona de uma gravadora e o pai morre. Quando o pai dela morre, no meio do velório, aparece Dilzinho, dizendo que é meio irmão dela. E assim, no meio do velório, sugerindo que tem direito à metade de tudo. Sim, nunca papai falou de você, mas tenho documentos que comprovam que sou seu irmão. Vim aqui buscar a minha fortuna. Jordana não aceita isso, faz o quê? Passa Dilzinho dessa pra uma melhor. E coloca... Opa, todas as pessoas matam as outras nessa série. Aham, exatamente. Aí o que ela faz? Bota Dilzinho no porta-mala do carro e dá pra Marcelo Novaes desovar. Quando Marcelo Novaes tá indo desovar, Nanda Costa rouba o carro de Marcelo Novaes. Rouba o carro. Nisso, Nanda Costa acaba levando o carro pra sua casa, porque sua mãe é salgadeira. E vai descongelar o salgadinho e Nanda Costa esqueceu de pagar a conta de luz. Então vai descongelar o salgadinho, mãe da Nanda Costa vai perder tudo. Mãe da Nanda Costa é Teresa Seiblitz, tá? Vale dizer. Mãe da Nanda Costa é Teresa Seiblitz. A famosa mãe do Irã Malfitano e do Max Fercondini, Malhação. É, Cigana Dara, né? Cigana Dara. E aí, menino, ela acaba ligando a luz da casa na bateria do carro e tal. Quando ela abre a porta do porta-malas do carro, vê Dilcinho ali, que não tava tão falecido quanto Jordana pensava. Tá semi-falecido. E Dilcinho fala pra Nanda Costa assim: os documentos estão com a minha namorada Jordana, safada. Acabou. Nisso, a polícia vem apreender o carro que foi roubado e acaba que Nanda Costa leva a culpa do assalto e do assassinato de Dilcinho, né? Fica presa 7 anos, obviamente. E aí, quando sai da cadeia, decide chantagear, né? Ou, como poderíamos dizer, dar uma oportunidade para Jordana, falando que em troca dos documentos que Dilzinho deixou provando, né, sua paternidade e que poderiam destruir Jordana lança ela como a nova estrela do Femination, já que Jordana tem a gravadora Jordana Records. E aí fica o negócio, né? Quem é o parceiro de Marcelo Novaes na operação de caça-níqueis? Marco Rica. Marco Rica! Gente, mas esse homem é onipresente, tal qual Mona, né? Exatamente. Ele tá envolvido em todos os negócios ilícitos do DF. Exato. E toda essa quantidade de coisa ruim acontece só nos primeiros 4 episódios, né? Só na primeira semana. Ah, depois só a felicidade. E aí na segunda semana é mais coisa ruim, né? Porque pior ainda. A mulher do Marco Rica fica com remorso, né? Que o Baltazar sai da cadeia, mas não tem dinheiro pra nada. Aí ele volta a trabalhar de motoboy, de bicicleta boy, né? Porque ele só tem bicicleta. E aí a mulher do Baltazar fica com remorso e tal. E aí acaba dando uma moto pra ele. E o Marco Rica manda ir lá quebrar a moto toda, levar a moto e encher o Baltazar de porrada, né? Uhum. Marco Rica manda fazer isso. E também Alice Wegman fica sofrendo lá com o Murilo Benício, abusando dela, correndo atrás dela o tempo inteiro. Tem vai estuprar ela de novo, né? Exato, um desespero. Eles são associados com um senador que cheira cocaína com a prostituta, e aí o senador tem um ciricutico no meio da festa lá, que por acaso é a festa que vai ser o lançamento de Morena Cantora, que é a Jordana Records que tá lançando. É tudo muito interligado, assim, e é, sim, sem condição, assim. É, a história que eu, assim, que eu menos me irrito, confesso, que é Hans Garrits. Me irrita menos. Então, é o que eu falei lá no X, né? Eu acho que esse é um plot que poderia ter sido muito aproveitado numa novela. Que eu acho que tem muito cara de novela. Acho que Paola tá ótima de vilã, de Robin Hood, não tá? Tá? Nossa, tá maravilhosa, deliciosa. E eu acho que Nanda tá num papel legal, tipo, de parece de protagonista, mocinha. Eu acho que tá muito de novela. Eu acho que destoa muito dos outros três episódios da temporada. É. E é o que desgraça, eu menos tá gosto... E o que eu menos gosto é o plot da lavagem da empresa fantasma. Nossa, detesto esse plot. Menino, do nada me meteram essa poça a lavagem de dinheiro, não entendi nada. É, não, e agora vazou na televisão a assinatura da menina e não sei o que, processo, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Ó. Não faz sentido, não sei lá, é muito esquisito, porque ele não precisava ligar tudo, fazia seu caso isolado, no final você faz uma ligação ali, sei lá, inventa algum caralho, mas tudo tem que ser ligado, no final você vai ver, vai juntar os quatro, tipo os Avengers do futuro, e vão derrotar o Marco Rica, que é o grande vilão de todas as histórias. Ah, ele tá quase isso. É o Thanos, né, da Globo? Ele é o Thanos da Globo. Porque assim, gente, não tem condição nenhuma, cara. Não, mas tá assim, mesmo. Eu acho assim, o elenco, todos os elencos são muito bons. Isso a gente não pode negar. O problema é que as histórias não são ruins. O problema é essa ligação forçada que eles querem fazer, que dá uma irritada, né? Porque pra você conseguir fazer todas essas histórias andarem e terem todos esses núcleos super ligados, você vai ter que forçar muita barra pras coisas poderem acontecer, sabe? Tem que forçar muito, muito, muito, muito. Aí tu já vê. Aí tu vê, o advogado do Baltazar é amigo do menino da Alice Wegman, né? Uhum. Que tá falando da vingança lá e tal. Aí a Kellen é a chefe, que é amiga da Geisa, que também faz a unha da Maria Padilha, que é a mulher do Marco Rica. Uhum. Caralho! E o Marcelo Novaes é amigo do Marco Rica, que é amigo do Murilo Benício. E assim, uma putaria. É. E você vê que assim, as histórias poderiam se sustentar sozinhas. E essa ligação não faz sentido. Eu acho que o que mais me irrita mesmo é essa ligação. E a desgraça pela desgraça, né? Que é só desgraça o tempo todo. É só desgraça. Você não vê, tipo assim, a Alice Wegman passou 7 anos sem o tio e ela tá com a mesma cara de bunda do primeiro episódio. É, porque assim, o cara foi embora, dá uma melhorada, né? Mostra que ela, tipo, tá melhor, tá mais feliz, né? Mas não tem isso. Não, eles não vêm em nenhum momento. Fora que caracterização podre, né? Não tem, né? 7 anos se passou e nada mudou pra ninguém, né? A única que mudou foi o cabelo. Ela ganhou o corte de cabelo. É, e Nanda ganhou o cabelo comprido, só. Ficou loira. É. Né? Ficou loira. Ananda. Ai, gente, mas assim, eu não lembro Justiça 1, mas eu não lembro assim de cabeça. Mas eu lembro que eu gostava do plot da Adriana Esteves. Tinha algumas coisas. Eu não lembro dessas ligação megalomânica. Tinha, mas não era assim tão escancarado, né? Não, eram uns encontrinhos, assim, de coisas. Se, se fosse os encontros que nem teve, tipo, ah, ele ir na loja dela de motoboy, essas coisas bestas, eu acho que não tem problema, né? O problema é que ela quer ligar tudo, né? Fazer como se fosse pra mim, grande... o problema é quando... Um grande mousse, né? Grande mousse. O problema é quando as histórias acabam se tornando dependentes das outras para continuarem acontecendo. Porque em algum momento, eles vão ter que se ajudar para poder derrubar o Marco Rica, que é esse grande pica-grossa do universo. Que o advogado lá vai juntar todo mundo e vai falar, ah, gente, vamos fazer um grande moço para derrubar ele, né? É, vamos fazer um Megazord. E ainda vai vir a história dele, né? Que a gente não chegou ainda nessa parte, né? É, não, e eu achava que o Marco Rica era, tipo, um deputado, um senador, alguma coisa. Mas ele não, ele é um cara que trabalha na administração de alguma coisa só. Ah, ele nem é nada. É, ele nem é nada, sabe? É isso. Achei uma bobeira, assim, eu tô bem... E eu acho que a história da Geisa e do Baltazar, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você não acha? Tipo assim, tipo... engraçado da... como... É sobre o estupro do tio, tá? O da outra que foi acusada de ter matado um cara. Dos dois é só... Não é só, né, gente? Mas assim, é sobre racismo. Então, assim, as duas coisas contando a mesma coisa, entendeu? Não tem uma diferença, porque ela foi só presa porque ela matou um cara branco. E ele foi preso porque confundiram ele com outro cara negro, entendeu? Então, eu acho que não tem muita diferença. Não, eu não sei se você sentiu isso... Que no caso, principalmente na história da Geisa, ela é a coadjuvante da sua própria história. Porque ela não tem destaque nenhum na história dela. O destaque é a filha, né? É a filha, exatamente. Ela não tem destaque nenhum na própria história. É tudo... Ela só aparece assim. Sandra, é isso que tu quer pra tua vida? Sandra! Sim. É só isso que ela faz. Mais nada. Tô chamando Sandra, né? O tempo inteiro. Então, gosto de menina Sandra, viu? Achei a menina Sandra bem boa. Aonde a gente já viu essa menina Sandra? Que pra mim é não sei, mas gostei da... Nossa, eu gosto muito de Geisa, queria dar um abraço nela. Também não lembro se eu já vi Geisa. Sofrida, né? Nossa, gente, sofre mais que a Ju. Sofre, né, cara? Eu tô aqui procurando Sandra. Sandra e Geisa, eu já vi elas. Gi Fernandes, vamos ver aqui. Gi Fernandes, quem é? Famosa Fernandes. Ah, ela era a namoradinha de Marcinho e os outros. Fiado! É mesmo! Ah, que é a namorada de Marcinho, né, menina? Que traumatizou a gente com chups. Gente. Papéis de qualidade aí, né? Boa no papel. Só não tem uma série boa pra chamar assim. Duas séries bomba. Porque é a mesma coisa, os outros do Justiça, né? Não é uma coisa que vai, resolve, acabou. Eles querem fazer uma grande coisa pra não ficar. Grande mousse. Um grande mousse. Um grandíssimo mousse, exatamente. E o mousse vai o que virar uma piada. É, infelizmente apodreceu. E o pior, né, menino? Ganhou mais episódios, né? 8 episódios a mais que na temporada passada. É, tava pouco. Complicado. Complicado, né? Outra vez foram 5 semanas. E agora aí, 7 semanas com essa beleza. E meia de amor. Ai, como o nosso humor é ridículo, né? Ai, como vocês são velhas. Mas e aí, Léo? Você que testemunhou a parte 2, né? Da conclusão da saga épica. Menino. De Zack Snyder, né, menino? A menina do furico costurado, né? Estrelado por Alane, né? Garoto. E aí, Rebel Moon? Menino, tive desprazer, né? Tive essa conclusão que não conclui porra nenhuma. Vocês tiveram desprazer de ver a primeira, né? Infelizmente. Aham, eu vi. Mas nunca mais falei, não admito voltar pra essa merda. É porque assim, a primeira não odiei, né? Eu lembro que na época eu estava sem nada pra ver, até curti. Porque a gente tinha aí Manu Gavassi, né? No papel de Cora Artelais. Que era essa menina que foi manipulada pelo próprio pai adotivo, né? É, Belisário, que é o Marco Rica dessa história. A matar a princesa, matar a família real toda, não sei o que e tal. E aí ela se tornou uma fugitiva a partir daí, né? Foi viver nessa lua de pessoas que fazem colheita de grãos. Aí tinha ali um semi-romance com Gunner, né? Que é Michelzinho Ruizman e tal. E ela, quando ela vê seu mundo ameaçado, ela sai numa grande quest aí pra juntar defensores pra sua terra. De Áticos, né? Que é o número 2 ali de Belisário. Aí beleza, o primeiro filme acaba assim, você pensa, bom, o segundo, são dois, né? Então o segundo vai resolver tudo. Vai ter o um confronto com o Belisário, com o Áticos, com tudo. Porque tem uma grande luta de Manu Gavassi com o Áticos no fim do primeiro, né? Que ela joga ele nos letreiros da Pepsi caindo, igual Madame Web. Porém, a gente vê que Áticos está ressuscitado na cena pós-crédito. Não sei se vocês lembram desse grande momento do primeiro filme, no final. Uhum. E a gente tem a grande promessa também do robô, né? O Jimmy, que é o Anthony Hopkins que faz a voz. Que no fim do primeiro filme, o robô que ele era programado pra não matar e tal, ele tá com o chifre de veado na cabeça e cara de agora vai, vou matar todo mundo. Fica assim, porra. É o da coroinha, robô, né? Aham. Uhum. Aí, chegamos nesse filme, menina, 2 horas, né? De Rebel Moon 2. E aí eu vou contar pra vocês, por hora, o que que acontece. A primeira hora é estratégias de guerra do povo de Manu Gavassi, né? Depois que Manu Gavassi foi traída pro Charlie Hunnam e tal. Ela chega no povo da lua e fala, galera, vamos ter que defender o que é nosso. Uhum. Aí eles ficam 1 hora catando grãos, fazendo a colheita, né, em câmera lenta ali, em slow motion, e espalhando sacos de grãos pela fazenda, pela aldeia. Então assim, ó, vamos pôr esse saco aqui, porque quando a galera do Ático chegar, eles não vão poder destruir tudo porque eles querem os grãos, para eles poderem chegar na nave lá longe do Modern World, não sei o quê. Aí a gente vai enfiar umas pessoas nesses buracos aqui. Eles ficam estrategizando essa hora inteira e fazendo conversas de flashback. Porque aí cada um desses personagens, né? A gente tem Digimon Hunson, tem a menina que é a lutadora lá do Sense8, a Nemesis e tal. Todo mundo começa a contar seus passados tristes. Uma cena tipo Drag Race, sabe? Quando as meninas sentam ali na maquilagem e começam a contar o passado super naturalmente. Eles sentam depois da estratégia de guerra e falam, agora vamos falar dos nossos passados, meninos. Aí cada um começa a contar, ah, Belisários fez isso, destruiu meu povo, fez não sei o que, blá blá blá. Aí você vê que Belisários, como o grande Marco Rica que era, né, ele acabou com a vida de todo mundo nesse mundo, assim, esse povo. Aí você fala, bom, Belisários até então um grande vilão de flashback, né, vamos ver se até o fim do filme ele aparece no presente. Já adianta vocês que não. Aí, não. Aí a gente tem essa preparação, essa coisa toda. É, Manu Gavassi dorme com Gana, não sei o quê, cenas de amor. De repente começa a guerra. Chega, aí, e antes Manu Gavassi fala assim, gente, matei Áticos. O protocolo da nave é ir embora, eles não vão nem vir. Eles falam assim, garota, para de ser louca, claro que eles vão vir, né? E aí como o Áticos tá vivo, né? Faz enrolação também, que ele voltou meio danificado, mas vamos resolver isso aqui. No fim, volta a mesma bosta de sempre, né? Cara de nazista, cara cheia de fuligem. Aí, galera de Ático chega lá na Lua, atirando em geral, bazuca pra todo lado. Aí o povo da Lua começa a sair dos buracos, começa a atirar neles, destrói várias naves, uma loucura. Se faz, nossa, o povo da. Os aldeões aprenderam a brigar rápido, né? Realmente, Digimon, um grande estrategista de guerra. E aí, menina, basicamente essa segunda hora de filme só atira porrada e bomba, sem contexto, assim. Em algum momento, pra Manu Gavassi. Essa é a estrategia, né? Da primeira hora. É, só que assim, não tem emoção nenhuma, porque você fica vendo o povo correndo de um lado pro outro, aí uma hora você acha, bom, acabou o exército de Áticos. Não, tem mais, ele tá sempre vindo mais. Ah, e assim, o exército de Áticos quase nunca mata os principais na Rebel Moon. Eles sempre estão destruindo as mesmas casas. E dizendo, tem que achar as crianças e as mulheres que estão escondidas. Aí eles ficam nisso. Em algum momento, Manu Gavassi e Gana se infiltram na nave dos inimigos, né? Aí ela começa a espalhar umas bombas lá nas estruturas deles, brigar com a galera, não sei o quê. E aí a gente vai vendo aos poucos a galera do bem morrer. Então, Nemesis morre numa cena que ela pega o sabre de luz lá pra lutar. Alguém corta o braço dela, aí ela luta com o braço só. Aí vai uma criança tentar salvar, ela não consegue, super triste. Daqui a pouco eles falam que vão matar Digimon também, mas sobrevive. E em algum momento, na volta de Manu Gavassi e Gunner pra Lua, o Gunner morre também. E aí vem uma grande homenagem da Rebel Moon e tal. E aí você vai vendo eles lutando, e você fala, gente, mas tá acabando o filme, não tem Belisário, né? Não tem nada da promessa do que era o final do filme, vamos ver o que vem aí. Aí o grande vem aí. Aí Manu Gavassi chega pra Digimon e fala assim, Digimon, não sei se você sabe quem eu sou, né, menino, mas eu matei a princesa. Aí tem um flashback dela matando a princesa e o Belisário jogando a culpa nela, não sei o quê. Que ela era a protetora da princesa, né? Sim, só que ela traiu, né? Por conta de papai. Uhum. Sim. Aí Digimon fala assim, olha, você pode até achar que você é assassino da princesa, mas você não é, porque a princesa tá viva. E a Morena tá viva. Aí você pensa, bom, esse era o plot que eu esperava, inclusive, do primeiro filme, né? Vocês estão trazendo agora no fim do segundo, que era pra tá acabando. Mas tudo bem. E aí Digimon, muito bem informado, ele fala assim, não faço ideia de onde essa menina está, então assim, não sei de onde ele tirou a informação dela viva, mas vou atrás dela, você quer vir comigo? Aí Manu fala assim, ah, que jeito, né, vou sim. Aí no meio do filme, o robô, né, que era o grande fodalhão, passou o filme inteiro olhando a guerra acontecer, com carinho de não vou me meter. Aí, em algum momento, ele vai, destrói um povo de um tanque. Tem uma cena lá de show-off, não sei o que, que você fala, bom, agora vai. Depois ele para de novo, fica contemplando a floresta, enquanto o povo tá se fudendo. Aí você fala assim, porra, grande ajuda ao robô. Obrigado aí por causa dessa uma cena que você fez. E aí o robô fala, bom, mano, Wii Digimon, vocês, né, querem ir atrás da princesa, minha programação é amar a princesa, vou também. Vamos entrar nessa missão super legal. Aí eles fazem a homenagem final da morte de Gona e Nemesis. O povo todo da turma de Manu Gavassi e amigos se unem e fala assim, bom, agora o inimigo é outro, né? Vamos atrás da princesa. Ah, e aí tem uma luta igual de Manu Gavassi com o vilão lá, né? Com o vilão número 2, né? Que é o Belisário. Uhum. Que é basicamente igual do primeiro filme, eles caindo no lugar, tudo explodindo e tal. Aí quando ela vai derrubar ele de novo, ela fala, ah, agora eu vou garantir. E aí ela corta a cabeça dele off-screen, porque eles não podiam mostrar, né, pro filme não ficar censura. Então eles basicamente mostram ela fazendo assim, e você não vê a cabeça dele, mas você acredita nela que agora morreu. Entendi. Aí eles falam, bom, agora vamos atrás da princesa, e o filme acaba. E eu fiquei assim, mas a Netflix não confirmou outro filme nessa bomba, e ninguém quer ver outro filme nessa bomba, porque o segundo já foi só enrolação e guerra. Pra que eu quero ver ir atrás dessa princesa que do nada tá viva, mas ninguém sabe onde? Eu fiquei, ué. Aí fiquei bem nenhum, confuso. Zack Snyder, fui ver a entrevista depois, ele falou que tem plano pra 5 filmes e mais spin-offs de TV, mas ele pode ter os planos que ele quiser, porque se não pagarem não vai sair, né? É, espero que cancelem os planos dele. Falou, opa. É, não, eu espero sinceramente que não tenha nada mais nessa bomba, porque olha, foi um sofrimento. Que esse anjo confiou demais, né? Sempre, né? Ele não se conforma em dizer, ah, porque assim, se ele tivesse acabado esse agora e dito, ah, vai que é um grande hit, depois eles querem, eu faço a história da princesa, né, reintroduzo e tal. Não, ele quis já deixar a promessa, não acabou a porra da história nos dois filmes, muito pelo contrário, pra obrigar alguém a pagar os devaneios dele, que, né, ninguém é obrigado. Não, isso porque ele ainda vai fazer a versão do diretor, né, a versão estendida dessas duas bombas, né. Sendo que já é estendidíssimo isso aí. Nossa, completamente maluco esse homem. Porra, bicho, dois filmes de 2 horas que nenhum serve pra nada. Mas a culpa é da própria internet. A internet que criou esse monstro que é o Zack Snyder. Ué, a culpa é de quem financia essa bosta. Quando deu essa carta branca pra ele, dele achar que, tipo, ele é mais importante do que tudo, e o pessoal fica lá, release Snyder Cut, release Snyder Cut. É, mas as empresas não precisavam estar financiando, né, os devaneios dele. É. Concordo. Porque assim, não temos acesso, que eu saiba, a número de Rebel Moon, né? Eu sei que tá nos top 10 e tal, esse segundo. Não me parece ser um grande hit, que as pessoas estão super ansiosas pra ter mais, né? Então, sei lá, assim, por mim não tinha nem feito esse... Ou pelo, cara, não existe um... um departamento nessa coisa de conteúdo da Netflix que as pessoas falam assim, te dei dois filmes, você tem que acabar com o final? Não existe? Eles recebem e falam, ah, tá bom, vou deixar aberto e não fazer mais. Não, exige um final, caralho. É. Ou vai ter o final nessa versão de diretor? Duvido. Claro que não. Claro que não vai. Claro que não vai ter. Cara, eu não entendo isso. Se eu fosse executivo dessas merdas, eu dizia assim, ó, tô te dando essa verba aqui pra finalizar essa parada. Se você quiser fazer mais depois, a gente dá um jeito e introduz outra história depois. Uhum. Eu, hein? Ficar deixando as coisas abertas. Tudo bem que não é uma grande obra-prima, né? Mas seria bom ter fim. Muito importante, eu acho. Até mesmo pra quem, quem se prestou a assistir essas 4 horas e lá vai fumaça de filme, né, gente? Pelo amor de Deus. Exato, você tá acostumando o seu... Porque, porra... Série sem final já é o cúmulo. Agora, filme, que você sabe que não vai ter mais, Divergente versão Netflix. Pô, você tá acostumando o seu público a saber se você não vai ter satisfação de ver o fim das coisas que você começa. É, e confiando numa terceira, quarta e quinta parte que podem vir, como também podem não vir. Acho que. É, e que mesmo se vierem, a segunda não teve um propósito, entendeu? Foi só uma ponte pra dizer que a princesa estava viva do nada, do meu cu, tirei essa info que eu não te contei antes. É. Foda. Mas é isso, quem é fã de Zack Snyder merece, só lamento. Ah! Graças a Deus eu não caio mais nesses baits do Zack Snyder. Eu detestei tanto o primeiro filme que eu realmente não tive a menor vontade de assistir o segundo. Assim, eu tinha colocado até na lista lá do pra poder ver, né, e tal. Mas quando ele apareceu, eu falei, gente, sem condição. Você perdeu a cena que Manu Gavassi, tal qual Eleven, corta os cabelos de novo. Foi a última batalha, só pra mostrar que ela é poderosa. Até porque eu acho essa menina péssima também. Assim, ela é ruim demais. Imagina, tão boa. Dela. Que fez o filme da Múmia lá. Esqueci o nome dela. Acho ela péssima. Manu Gavassi. Então tá. Pra gente encerrar em alto estilo, alto nível, né? Falar da série que surpreendeu todo mundo e que tá surpreendendo todo mundo a cada dia, né? Cada dia você vê aí as pessoas falando mais e mais e mais e mais dessa série. Né, ela chegou ali como quem não quer nada, ninguém deu nada, eu tinha colocado na minha lista pra ver com tranquilinha, foi o que eu fiz, né? E botei na pauta pra gente, né, dar aquela observada, só que nessa última semana ela foi pá, crescendo, crescendo, crescendo, absorvendo, e realmente virou um hit. Eu tava até vendo que hit na orgânico. Semana de estreia dela, o hit orgânico, no hit na semana de estreia dela ela teve... mais ou menos 10 milhões de visualizações, 10 milhões de minutos vistos, né? E nessa última semana foi para 80 milhões, né? Então, foi um bust gigantesco, porque ela é uma série com episódios curtos, né? O maior graças episódio de 41 minutos, que é Beberrena, né? Beberrena. Search for my iPhone. Uma grande surpresa da temporada. E eu quero que Leoz e Zanon, que degustaram essa maravilha aí, né? Eu falei muito nesse programa, quero que eles falem sobre essa série incrível, realmente. E quando a gente fala incrível, dessa vez não estamos debochando, né? Estamos falando sobre uma grata surpresa mesmo. A gente vê a Netflix fazer tanta coisa, tanta bomba, né? Que quando a gente vê um negócio realmente legal, a gente se surpreende, né? Tem que aclamar, né? Afinal. Exato. E aí, Leózio, qual é a sinopse de Beberrena? Que a princípio é uma sinopse muito inofensiva, né? Muito marota. É, inofensiva ela não é não, mas ela é mais simples do que a série acaba sendo, né? Exato. Temos aí Donnie, né? Que é um bartender fit, artista stand-up. Ele trabalha num pub e faz shows. E aí ele, um belo dia, recebe no pub que ele trabalha, é uma moça simpática, né? Marta, que é uma moça carente, oferece um chá de graça ali, né? Porque ela não tá podendo... Ela teve... esqueceu a carteira, sei lá, alguma coisa assim. Tem dinheiro. Aqui. Isso. E aí, você vê que Marta, logo de cara, é uma pessoa muito diferente, né? Assim, pra não dizer outra coisa, ela é bem excêntrica. Peculiar, e aí... né? Peculiar, exatamente. E aí faz umas brincadeiras aqui e ali, Martinho não sei o quê, a história toda é meio que narrada pelo Donnie em passagens de tempo assim mais longas. Então ele fala, Marta começou a ir todo dia no bar, os caras do bar começaram a fazer a piada, é sua namorada, não sei o quê, eles falavam na frente dela também, vira aquela coisa meio lecão brincando e Marta vai se apegando, né? E aí, quando você vê no primeiro episódio mesmo, Martha já tá full obcecada por ele, né? É, a série começa, na verdade, com ele indo denunciar a Martha na delegacia, né? Por stalking. Sim. E aí mostra as mensagens dela, que são, pra mim, o creme de la creme da série, né? Que são, pelo que eu fiquei sabendo, mensagens reais, sent from my iPhone. Que ela sempre põe, né? Que a série é enviada do iPhone. E ele fala, mas eu vi que ela tava com outro celular que não era iPhone, né? No tava balcão. Com smartphone, né? É, tava com Nokia. Aí ela começa a mandar essas mensagens muito loucas pra ele. Ai, meu Doni, meu... É, chama ele de Bebê Rena, né? Que é o apelido. Baby Reindeer. E ela começa a cobrar. Vai entender porque... no último episódio, né? Pois é. Maravilhosa a explicação. E ela começa a cobrar, por que, que você não disse que não ia trabalhar hoje, por que, que isso, por que aquilo, e ela realmente começa a se achar namorada dele. E aí isso vai escalando no decorrer da série de uma maneira, né, estapafúrdia. A gente vê mais à frente que o Donnie tá saindo, namorando com a Terry, né, que é uma mulher que ele conheceu no aplicativo de mulheres trans. Então ele sai meio que em segredo, né, a gente não entende muito bem qual é a dele, por que que ele tá... né, ativamente buscando uma pessoa trans, mas ao mesmo tempo escondendo. Depois você vê, né, você vai entender que ele tem algumas questões de sexualidade aí. E aí que ele também não quer que a Martha descubra a Terry, né, porque a Martha tá loucona. Agora, uma coisa que me pega muito nesse início da série, eu não sei se vocês tiveram isso, é o quanto o Donnie, ele não consegue ser claro sobre... Porque ele vê de cara que a Martha é stalker reconhecida, né? Vê umas matérias dela e tal. E ele, pela carência que a gente vê que ele tem, que ela faz ele se sentir bem sobre ele mesmo e tal, ele não confronta. Mas ele, pra mim, perde muitas chances de pelo menos dar uma situada nela, assim. Porque você vê em alguns momentos já no início que ele é até agressivo com a Martha, para com isso, para de ser doido, não sei o quê. Mas ele não é claro pra ela de, por exemplo, quando os amigos dele mandam um e-mail, né? Que zoando, tipo, ah, quero sexo anal agora, não sei o quê. Ai, meu Deus. Ela fica atrás dele dizendo, ah, você me pediu isso, você tá dando sinais. E ele em nenhum momento fala pra ela, então, não enviei esse e-mail. Meus amigos pegaram meu celular e mandaram. Não, ele fica, tipo, desviando do assunto. E beleza, que a gente sabe, com gente doida, né? Sassi sabe bem que às vezes é o mais claro possível, a pessoa não se toca. Mas ele não tenta ser claro com ela em nenhum momento, sabe? Eu acho que ele dá muito... Tipo, a hora que ela fala, ah, você tá meio confundido porque você não fala o que você quer, eu concordo um pouco com ela, eu acho que ele realmente faz isso. E eu sei que ele tem alguns motivos, né, que a gente vai entender depois, mas eu acho que o jeito que ele lida, tanto que ele mesmo questiona depois, né, ele sempre fica, ah, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas eu acho que o jeito que ele lida é um dos piores possíveis, porque ele realmente dá a entender que é namorado dela, quer ficar com ela, deixa ou alimenta a obsessão e depois não segura a marimba, né, como diria Inês Brasil. Sim. Ele dá muita corda pra ela, muita corda pra ela, muita corda. A gente, é claro que conforme os episódios vão passando e a gente vai entendendo muito mais da complexidade dele, das coisas que ele passou e das inseguranças que ele tem, as coisas vão fazendo um pouco mais de sentido e clicando, né? Mas ainda assim, você vê que, tipo, ele dá muita corda pra ele porque aquilo... de certa forma, tá fazendo um bem pro ego dele, né? E a Terry fala isso pra ele várias vezes, né? De como aquilo faz bem. Até quando a polícia tá envolvida, né? Que a detetive fica pedindo pra ele. Ah, timeline, você já fez a timeline, não sei o quê. E ele nunca faz, porque ele sabe que, de alguma forma, aquilo ali pode acabar. Né? E eu gosto do jeito que ele fala, que ele sabe que é por isso. Ele não fica escondendo que ele não fala porque ele não. Ele não diz o porquê. Ele fala, eu falo isso porque me faz sentir bem. Então eu vou ficar enrolando com a barriga e aí vou levando pra frente até onde dá, né? E eu vou já dizer uma coisa, assim, não quero adiantar o que acontece mais tarde, não, mas eu acho que inclusive ele tem essa atitude, né? Esse padrão que ele age com a Martha, até antes do que acontece com ele, que a gente vê no episódio 4. Com o cara do episódio 4, tipo, tem momentos em que ele se deixa ir em umas situações assim, puxando assim, né, a gente vê que no episódio 4 a gente conhece o personagem aí que é o Darian, né, que é um diretor, um Dirista, né? Showman, que ajuda ele ali, ele se mudou pra Londres fazer stand-up, tal, isso tudo aconteceu antes da Martha, e... o Darren meio que promete muito pra ele. Ah, você é talentoso, vou te ajudar, vou fazer isso, vou aperfeiçoar seu show e tal. E faz isso um pouco no começo. E aí, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas na primeira cena ali que ele leva o Donnie pra usar droga no banheiro, uhum. E aí, tipo, meio que rola um climinha, assim, tipo, eles ficam meio com os rostos próximos e tal. Uhum. E eu senti que o Donnie tava meio afim ali, tipo, naquele início. Uhum. Ele fala assim, ah, você vai fazer o que for preciso e tal, o Donnie fala, vou. E você vê que o Donnie tá pronto pra dar uns pegas nele ali mesmo, e não acontece, né, naquele momento, eles realmente só... Ele dá uma cheirada de cocaína ali e vai embora. Mas, tanto que assim, o Donnie comenta mais tarde, ah, será que a minha sexualidade mudou por conta do que aconteceu e não sei o quê? E eu acho que ele já estava, talvez pela promessa de sucesso, talvez por essa mesma coisa do cara fazer ele se sentir valorizado fazendo isso aqui, eu acho que ele já estava bem envolvido ali de alguma forma, sabe? Naquela primeira brincadeira do, ah, faria o que você quisesse pra conseguir... Uhum. Ali já ficou meio, né, assim. E também até tem o Donnie que dá essa liberdade, entre muitas aspas. Mas você vê também nas atitudes do Dorian lá também que ele tem essa atitude mais predatora. Né? Uhum. Assim, você vê. Mas eu acho que é uma discussão legal que quem tem esse passa por esse trauma que ele passou, eu acho que tem esse momento de questionar, será que foi isso que fez eu mudar, de tipo, de achar que eu gostava, uhum, de uma coisa? Sim. E aí eu acho que é mais legal, mas assim, pelo que dá pra ver, e eu acho que não foi posto sem ser proposital, porque já que o próprio cara que viveu a história é o cara que atua, que escreve, que dirige, blá blá blá, então ele já pôs ali, eu acho que ele mesmo sabe que... Uhum. Que não foi só ali, né? Foi o evento que fez ele mudar, né? Foi, sim. E até essa dúvida que ele bota de... Porque, assim, ele... Até tem um momento mais pra frente que ele fala assim, ah, beleza, não devemos culpar a vítima, mas depois da quinta, sexta vez que você acorda assim e tal, né? Então você vê que ele se questiona, né? E eu acho que é um questionamento que, claro, não equivale à realidade, mas é o que ele pensa. Será que eu quis? Será que eu deixei acontecer? Será que eu... E eu acho que ele bota isso, inclusive, nessas cenas iniciais, antes da merda vir toda, tipo... Uhum. A gente não pode confiar que aquela cena aconteceu daquele jeito, né, aquela do banheiro. Eu acho que a gente já tem que pensar, uhum, que é uma memória dele deturpada pelo que ele tá contando do momento, sim, que a série começa. Uhum. Eu acho que não é uma série linear que deixa claro, eu acho que deixa muita interpretação. Como a vida, eu acho que foi a vida dele, o que aconteceu com ele, deixou na cabeça dele, e eu acho que ele transparece muito no que ele tá mostrando ali. Uhum. E aí você não, ele... não é tudo preto e branco, né? É, sim, várias cores ali que você vai... Cada um vai ter uma interpretação. Inclusive, ele tem a dele, que ele viveu, e a gente vai ter a nossa percepção de ter assistido. Sim. E eu acho assim, ele muito... Porque uma coisa é você dizer assim, ah, o cara é muito corajoso por botar isso na tela da história dele, pela história em si, pelo que acontece, mas eu acho que ele é corajoso principalmente pelo tanto que ele se questiona enquanto personagem principal ali, tipo, ele não se exime de erro nenhum, assim, ele sabe que ele é uma vítima da situação mais extrema da série, mas ele questiona várias atitudes dele, ele põe várias coisas ali que eu penso que, assim, cara, pra personagem ter essa complexidade que tem, ele realmente só poderia ser baseado numa pessoa real, numa história real. Porque eu acho que se fossem tentar contar essa história, tipo, criei aqui da minha cabeça isso, não seria tão, tão cheio de camadas quanto é. Eu acho que até a Martha, ele não faz a Martha ser uma grande vilã. Eu acho que ele dá uma humanizada nela. Lógico que tem a, uhum, atriz, que eu achei a atriz muito boa. Que maravilhosa. Na última cena lá, você fica com pena da por mais merda que ela tenha feito. Mas eu acho que ele não deixa a gente só odiar ela, a gente gosta, uhum, dela também num nível ali. A gente tem pena do que ela vive. Na hora que ela se chega, ele vai lá ver o que acontece, vai atrás dela na casa dela, a casa dela é aquela puta zona. Você fala, porra, a mulher é sozinha, não tem ninguém, vive nessa merda. Por isso que ela pega o primeiro cara que dá um nada de atenção e vai querer stalkear ele, ficar atrás dele, né? Que acha que vai salvar a vida dela. Uhum. Eu só senti falta também do background da Martha, de ter... Sim, eu fiquei bem curioso de saber mais dela. Porque ela fala um pouco dos pais, no fim e tal, mas eu acho que era uma pessoa... Assim, talvez por ele não saber também, né? O tanto da Martha, ele não quis dar essa explorada, essa fanficada. Mas eu acho que fiquei bastante curioso pelo que mais ela teria a mostrar. Sim. Exatamente. É porque também, geralmente, a gente, nessas histórias, a gente vê o motivo do stalker ser um stalker, né? Mas a gente vê uma vítima e por que que ela foi uma vítima, né? Sim. É. E assim, e também acho que também tem essa questão do... A gente não sabe muito da Marta, até porque a gente tá vendo pela visão dele, né? As memórias dele, ele contando. Então, o que ele sabe da Marta é o que ele viu nos jornais, que ele achou nos sites, né? O que a polícia contou pra ele. As cenas que a gente vê dela são cenas que ela tá com ele, ou no máximo que ela tá ali parada na parada de ônibus, que ele sabe que ela tá ali também, né? Não tem. Não tem nada dela, tipo, cenas sozinhas fora do campo de sapiência dele, né? É, não, a gente tá com ele basicamente o tempo inteiro da série, né? A gente nunca deixa de estar com ele. E vendo as coisas pela visão dele, tendo a percepção dele das coisas que estão acontecendo, de como ele tá entendendo as relações dele, como ele tá entendendo a vida dele, como ele tá entendendo o trabalho de humorista dele, né? A gente tá muito na visão dele quase 100% do tempo. Eu achei assim, a gente tava levando de boa, né, mas quando chega o quarto episódio aí, amigo, né, você não tá preparado. É torturante assistir, né, episódio. Não tá preparado. Você tá esperando que vai rolar alguma coisa ali, mas não chega a ser isso, né? É, primeiro porque tem um aviso de gatilho com violência sexual, não sei o quê. Então, assim, acho que de certa forma entendo ter, mas de repente eu acho que deveria ter tido desde o início da série. Não sei se, né, botar só nesse episódio no meio que entrega muito o que vai rolar, né? Quando eu fui assistir, porque assim, vocês comentaram, né? Ah, episódio 4 é uma porrada, não sei o quê. E eu vi esse aviso, eu achei que ela ia fazer. Mesmo vendo que começava no passado, tá, achei que ia chegar num ponto que ela ia fazer alguma coisa de violência mais enfática com ele. Mas ela nem aparece nesse episódio, né? É, ela nem aparece nesse episódio. Tipo, ele cita que, depois com a Marta, eu me senti um hipócrita porque eu tava denunciando ela e nunca denunciei ele. Mas ela não tá nesse episódio. O episódio é realmente só o começo da carreira dele ali, digamos, né? Exato. E como, de certa forma, né, ele mesmo fala, né, dessa questão de que ele sabia o que estava acontecendo, de certa forma, permitia, né, acreditando no que ele poderia ganhar dessa, nossa, entre muitas aspas, troca, e ao mesmo tempo ele não tinha forças para sair, né? Mas eu acho que ele não chegou a esperar chegar naquele nível que chegou. Eu acho que ali foi um além do que ele estava esperando que podia acontecer, né? Ah, mas eu acho que, assim, já no início é bem... Porque, claro, todas as cenas são ele sob influência de drogas, né? Então, assim, a gente tá vendo um negócio que não necessariamente ele teve a consciência exata do que foi, ou ele não processou direito, mas assim... Logo na primeira cena, né, que ele tá lá meio drogado e tal, e ele vomita no potinho do gato, não sei o quê, o Darren vai, tipo, atrás dele, enfia a mão na bunda dele e começa a fazer um negócio, né, bizarro ali, que ele grita para e tal. Eu acho que a partir dali ele já estava semi-consciente do que rola, e ele mesmo fala, né, quando ele conta depois do stand-up, ele fala, eu posso querer dizer pra vocês que parou aí, que não sei o quê e tal, mas... Eu sempre acordava, ele fala na narração, né, na verdade. Acordava com a saliva dele, com não sei o quê, com o gozo pinto dele na boca. Né? Então, assim, é de certa forma meio gráfico, apesar de não mostrar a cena, porque ele deixa claro o quanto ele estava sabendo e o quanto, sei lá, de repente ele pensava, foi dessa vez, mas para por aí. É, então, eu acho que ele ficava nisso, assim, vai ser só até aí, né? E aí a cena mesmo que o cara... vai mais incisivamente, que ele vai tomar banho depois e sente dor e não sei o que, é bem forte, bem bizarro. E a namorada dele da época, né, que é a menina que ele depois vai morar com a mãe dela e tal, ela é bem sincera também, de olha, não faz sentido você tá fazendo, você tá o tempo inteiro fazendo roteiro pra esse cara de graça, você passa mais tempo lá do que aqui, pois é. E aí ele meio que vai, não, ele vai me ajudar, uma hora eu vou chegar lá a ponta dele, então ele tem muito essa crença, né? E eu acho que ele chega naquele ponto que assim, porra, eu já cheguei aqui também, ao mesmo tempo que o Zé não falou que ele acha que vai parar por aqui, eu acho que ele fala assim, eu já passei por essa merda aqui, E agora eu vou abrir mão da minha possibilidade de crescimento, de sucesso, não sei o quê, né? Por medo do que vai piorar. Uhum. Acho que eu vou em frente, né? É bem isso mesmo. Assim. E conforme as coisas vai escalonando, você vê que, tipo, ele vai ficando meio num torpor, assim, né? Uhum. Que ela vai falando pra ele, né? Ah, você tá perdendo peso, você tá com olheiras, tá? Que ele vai ficando meio, assim, fora dele, né? Tipo, uhum. Durante a semana ele tá ali, mas quando chegava aquele fim de semana, ele entrava ali, entrava de todo naquele mesmo ciclo vicioso novamente, tudo começava e ele permitia e começava de novo, né? Eu acho muito foda uma cena também que ele fala, ele tá lá nessas conversinhas mole dele e tal, e aí ele fala assim, não sei porque o meu cérebro começou a gritar, esse cara é ruim, essa situação é péssima, você tem que sair daqui, e aí ele dá aquela surtada, e mesmo assim, o Dorian vai convencendo ele a ficar, e vai acalmando, e vai não sei o que, você fala, cara, que pesadelo, assim, né, você vê que ele realmente não, por mais que ele saiba que ele quisesse, ele não consegue mais voltar atrás. E a gente nem tá falando de uma pessoa nova, né? A gente tá falando de uma pessoa já, um adulto ali de seus 23, 24, né? 24 anos ali. E que caiu nessa lábia ali, que acreditou que fosse ter uma oportunidade e não. Tenso. E a gente tem essa fase que ele começa a sair com um monte de gente, fugir dos encontros, né? E tipo, que ele fala assim, ah, comecei a, tipo... Já foi uma situação tão assim que eu comecei a levar o sexo como, ah, isso aqui mesmo, não significa nada e tal. E você vê que faz muito mal pra ele, tanto porque assim, eu acho que o mais óbvio que a gente espera de narrativas dessas são a pessoa já entrar no modo de repulsão ali, que ele tem mais tarde, né? Ele não consegue transar com a Terry e tal. Só que ele não, né? Ele passa por uma fase, não, eu vou me convencer de que tá de boa, que eu consigo fazer sexo pra caralho, que eu, tal. E aí, depois de todo esse processo mega desgastante pra ele, aí ele começa realmente... E ele fala pra Terry assim, tipo, meu corpo não consegue, não, né, não adianta. Queria muito, mas não... Achei uma abordagem interessante do trauma. É, porque depois que ele teve, ele foi transar com geral, né, pra sentir aquilo. E aí, quando vai com a Terry, ele já tinha transado. Aí você fica perguntando, por que agora não tá indo, né? Aí você vê, porque aí ali rolava sentimento, né? Então, por isso que ele não tava lá. Conseguindo, né? Exatamente. Ele começa a se masturbar com foto da Marta, né? Que é bizarro também. Porra. Nossa. Inclusive, a vida sexual dele com a Terry é resolvida por a história da Marta, assim. Pela Marta. E ele fala, não sinto nenhuma atração por ela, não sei por que isso, mas... E ele começa também, você vê quando ele começa... Tem uma hora que a polícia fica um pouco mais do lado dele, né? Quando ele fala das reportagens, não sei o que e tal. E aí você vê que ele... sente falta, né? Ele fala assim, ah, mas ela sumiu, mas foi tão fácil assim. Foi só a polícia falar com ela uma vez, seria como se, tipo assim, ela desistiu de mim, tão fácil, né? Tipo, ele tem esse negócio meio doentio também de, ah, ela tá atrapalhando a vida dele e tal, mas ele também não quer que ela saia assim de vez. Uhum. Não pode sumir assim. Pois é. Toda vez que ela some, ele fica super preocupado, a gente vê. Tá? Fica. Nossa, ela sumiu, ela não fala nada há dias, não... Ele sempre fica muito preocupado com esse fato. É, ele ficou preocupado com ela, né? Porque assim, tem umas horas que ele fala, ah, eu acho que ela vai fazer alguma coisa contra mim em qualquer momento, mas tem hora que ele fala assim, ah, eu tô preocupado que ela vai aparecer morta no apartamento. É que ela não tem Exato. E eu gostei também da. Eu gostei bastante, né, que a gente vê. É, tem esse. Ele também. O episódio 6 é. Onde ele aborda toda essa questão e que ele externa, né, toda a questão do abuso que ele sofreu e tal. Eu acho que também é, porra, muito foda esse monólogo. Mas eu tenho que dizer que eu também gosto muito do episódio 7, quando ele vai falar com os pais. Ah, eu também, me pegou muito. Porque assim, primeiro tem o terrorismo que ela faz com os pais, né, que o pai fica lá gritando com ela, não sei o quê. É engraçado isso. Ele é maravilhoso. E aí, cara, conversa com os pais, ela tem tanta coisa acontecendo também, porque ele tá nessa de, tipo, ah, o vídeo, né, ele ficou famoso pelo vídeo, pelo que ele conta, ele até fala que a carreira dele tem um bom a partir dali, mas como a Marta também ameaça falar pra família dele, ah, seu pai não vai ser tão compreensível e tal, você vê que ele entra numa paranoia de, tipo, preciso contar pros meus pais, né, e aí a mãe você vê que ela é bem compreensiva desde o início, O pai, você não sabe muito bem realmente quando vai reagir. É, o pai tem uma fala, bicho, que eu fiquei... Que ele fala assim, ah, eu não quis contar que eu fui abusado, que eu fui estuprado, porque vocês iam pensar menos de mim, que eu era menos homem, que não sei o quê. Aí o pai fala assim, você ia pensar isso de mim se tivesse acontecido? Aí ele fala assim, não, mas não aconteceu, né? O pai fala assim, eu era da Igreja Católica. E aí a mãe dá, tipo, uma olhada assim, e aí ele fica, tipo... Não sei o que dizer, né? Tipo, o pai dá a entender que ele foi abusado algumas vezes também. Exatamente. E você vê que a relação dele com os pais muda completamente a partir dali, né? É, fica mais aberta, né? Mais franca. Porque eu adoro quando... ele vem fugindo dos pais, né? Eu adoro quando ele se despede dos pais e o pai fala assim... Boa sorte com aquela mulher transexual, acho que ele fala, né? Não, ele fala só transexual, ele fala boa sorte com a transexual. E os velhinhos olhando assim, congelado, frozen side, velhinho do trem. Eu amo demais, amo muito, cara. E eu acho que, é claro que provavelmente pelo fato dele ter passado por isso, né? Que muita gente não sabe, mas foi uma história verídica, né, com o próprio criador da série. Ele recebeu, num espaço de 2 anos, mais de 41 mil e-mails da Stalker dele, né? E nossa, diferente 41 da mil? Série, 41 mil e-mails. É que, como eu disse, né, todos os e-mails que estão na tela, segundo ele, são e-mails da Stalker real dele. Da inclusive a real. Grafia, né? É, e que diferente da série, onde a Marta foi presa, né, e tal, a Marta da vida real desapareceu, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. É, achei meio arriscado ele fazer essa sessão de ela, cara, pra atrair de volta, né? Ela vai atrás dele e falou assim, você não me esqueceu, eu vim atrás de você. Ai, bebê reina. É, achei corajoso da parte dele, assim, né? Achei muito corajoso. Mas várias pessoas, e até acho que até Zanon falou, né? Que essa série lembrou bastante I May Destroy You, né? Uhum. Que ela vai indo, de repente ela te dá um socão no meio da tua cara. Porque é uma série que você não espera, reação. Né? Exato. Porque assim, eu tô esperando o quê? Uma doida atrás do cara fazendo merda. E aí você fala, vou ver o Sérgio mais tal, que aí do nada vira sobre o cara. E sobre como ele faz atrair essas coisas pra ele. Uhum. Mano, é muito. Tanto que, assim, se a gente analisar friamente a série, beleza, a Marta está ali como um pano de fundo, move a história de certa forma pelo medo que ele tá dela. Mas a história é muito pouco sobre ela, na real, né? Tipo, o crescimento você vai vendo dele, as decisões e tal, eles estão ligados um pouquinho a ela, mas, assim, na real, não. Exato. Sim. E assim, ele toma muitas decisões burras também, né? Por exemplo, quando ele quando ele vai forjar o e-mail pra ela, né? Ele chega e fala, escreve aí no e-mail tudo que você quer fazer, mas olha, eu gosto de coisas pervertidas e não sei o que e tal. E ela manda um e-mail acabando com ele. Quando ele vai na polícia, a polícia fala assim, olha, a gente vai ter essa conversa aqui, você não tá preso e tal. Ele, não tô preso. Ela, não, porque a Marta tem... Gravou tudo, então tem várias piadinhas sexual que ele fazia com ela. Tem um e-mail lá do sexo anal que ele nunca desmentiu. Então, assim, acaba que se ela quisesse, ela saía de vítima legal, né? Exato, quando gravou tudo, ela gravou tudo mesmo, né? Desde sempre. Eu achei muito que eles iam seguir por esse caminho, dela prestar denúncia e tal. É, eu também achei. Que aí ficou aquele plot, né, de que não podia se aproximar dele, ela não precisa se aproximar dele, um inferno. E eles falando assim, acho melhor, a policial fala assim, acho melhor um sair do caminho do outro, né? E que vocês não apareçam aqui na delegacia. Ninguém quer saber de vocês. E a polícia é uma desgraçada também, né? Porque eles primeiro falam, não, ó, qualquer coisa que acontecer, você avisa. Aí quando rola o negócio, os pais, eles falam, é, mas ela não tá perseguindo você, né? Aí ele, mas eu perdi a casa, gatinha, e tá perseguindo uma pessoa mesmo assim. É isso, mas eu achei muito boa. Essa atriz faz a Marta também excelente, né? Doidinha na medida certa. Aí esse moço sempre com a cara de sujo, né, gente? Ótimo ator, mas sempre com a cara de sujo, precisando de um banho. Eu achei isso, achou? Eu achei sujinho. Achei ele tem uns olhos meio saltados, né? achei todo o elenco muito bom, assim, da série. Sim. Todo mundo com o papel lá que tinha que cumprir. Todo mundo muito carismático, assim. Menos aquele filho da puta, aquele desgraçado, aquele homem. Mas quando ele aparece... Mas quando ele aparece, a gente super compra o jeitão dele de, tipo, Sim. Ah, é a cara dos amigos perplexos depois que ele fala o desabafo lá no episódio 6, né? Todos os amigos, assim, perplexos, assim, todo mundo... Meu Deus, o que você me tá falando? Não, e eu comecei a ver essa série pelo primeiro episódio, eu jurava que ele era o hétero top, inclusive o comediante na vida real, assim. Foi me surpreendendo aos poucos. Brasil, né, menino? E aí, de repente, o negócio desandou, mas eu fiquei muito, muito satisfeito, muito feliz da gente poder ter assistido um negócio tão legal, com tantas camadas, né? Uhum. E pra você ver, você pode fazer uma série boa, que faz pensar, que faz refletir, com um episódio de 30 minutos. Olha que interessante. Uhum. Sim. Quem diria? 7 episódios, 30 minutos... E aí, tá aí, a gente. História bem contada, tem início, meio e fim. E é isso, não precisa inventar a roda, gente. Ele nem falou que ia inventar a roda e inventou a roda porque ele fez muita coisa numa série só. Uhum. É, até um plot twist ali que a gente tava nem esperando. E ele termina a série numa nota muito perturbadora, porém semi-positiva, né? Que ele tá ouvindo essas mensagens da Marta. E ele pega as que são... Que ele diz, né? Que tem categorizadas as que são mais preocupantes, que são. E tem umas super fofas que ele tá relatando, falando, ah, seu sorriso, não sei o quê, foi maravilhoso. E aí tem aquele não ouviu que ela conta a história da pelúcia de rena, né? Que era o que, tipo, a única, única felicidade que ela tinha na infância, com os pais dela, que eram mega. Fiquei triste nessa hora. E aí ela fala que você é a cara da rena. Ele tem a cara de rena mesmo, né? Você olha a cara dele assim, olhando o narigão. Sim. E aí você ficou, oh, gente, queria levar a pelúcia pra ela, né, a bichinha? Era a cara e a bundinha da rena. É, a bundinha, eu amo. Bundinha, e ela fala muito fofo, você é lovely bum. É, exato. E acabou que ela só ficou presa pelo dele por 9 meses, né? Foi pouquinho. Sim. E ele, no final, aceita uma bebida de graça do bartender, né? E fica com a cara assim... E aí o olhar que ele deu foi assim... Vou virar achei, a nova Marta. Achei minha bebê rena. Exato. Aí só faltava o Joe fazer a narração agora, né? Né? Não, você viu um negócio que eu li que eu achei interessante, né? Todo mundo foi atrás, assim que a série saiu, de descobrir quem era essa Marta da vida real. Mas quase ninguém foi atrás de saber quem era esse diretor de Hollywood que fez o peito. Porque já acharam a Marta, né, da vida real, né, menino? Acharam. Os detetives aí, os CSIs. As pessoas não têm paz, né? É, e o cara, inclusive, ele fica tão impune que o Donnie ainda vai atrás dele no fim, né? Meio que tem uma conversa mega tensa, assim. E ele ainda fala assim, ah, gostei do seu vídeo, né? Achei super... sincero. Que você não vai trabalhar comigo de novo? Dessa vez não vai ser diferente. Você vai ser pago. Vai ser assim, puta que pariu. E o pior é que ele aceitou, né? Eu acho que ele aceitou, mas ele não iria, não sei. Não iria, né? É, tipo, ele falou assim, aham, e ele depois fica, tipo, se tremendo na rua, tipo... Putz, foi só que meio um confronto, pra ver se ele aguentava. É, acho que ele foi ver como ele se sentia. Se ele segurava essa marimba, né? Uhum. É interessante, interessante. É, porque se ele mas trabalhou aí... mesmo depois, é tensíssimo. Aí... Ah, mas do jeito que ele olhou o bartender, eu não duvido, né, amiga? Ah, mas eu acho que essa coisa do olhar do bartender foi mais uma rima visual ali, né? Acho que na vida dele não passou por essa situação. Entendi. Espero que não. É, senão a gente vai ver Bebê Rena 2 aí. É, o bartender, aliás, era uma graça. Esse era. Esse era mesmo. Se stalkeasse, aí a gente ia aprovar. Quê? Mentira, não ia, não. Ia chamar a Nikita. Chamar a Nikita. Saudade, série do Stalker. Mas assistam, gente. Assistam Bebê Rena. Mas vão sabendo que não é nada levinho. Leve. Não é nada leve. Não é uma série de Natal, tá? Uhum. Então vão tranquilos, assim. Mas assistam que é coisa boa. Qualidade. É. Qualidade, e ao mesmo tempo que não é leve, eu acho que tem algumas pessoas... Não é leve mesmo, gente. Como a gente falou, temos muito. Mas eu acho que tem gente colocando a série num... num patamar assim que, no, que eu vi umas pessoas dizendo assim, ah, é, vai levar alguns anos pra gente conseguir falar dessa série com a propriedade que ela... Aí eu fiquei assim, ai, pronto. Não, começou. No caso dá pra falar agora, dá até pra você pensar em outras coisas pra falar depois, mas... Uhum. Não é também um tratado, né? Não é um negócio glorificado, sabe? As pessoas também botam num ponto assim que você faz. Tá, então se não dá pra falar... É igual a menina que fez a crítica do álbum da Taylor Swift, né? Aquela parecida lá, que falou que é tipo uma amiga que vem te contar os problemas amorosos dela, mas é sempre a mesma coisa. E alguém comenta assim, ai, mas você não consegue em um dia apenas absorver tudo, ver a métrica, diferenciar as canções. Eu falo, ai, gente, mas dá pra dar uma opinião no começo sim, que é tudo igual. Não dá pra diferenciar por isso. Vá cagar! Depois, se você quiser fingir que gostou, você arranja motivo. As pessoas se passam muito, né, cara? Como pode? Ó, inclusive, não pediram, né, review do álbum da Taylor Swift, vamos dar review, é uma bosta. Ai, gente, eu tô em pânico, falei pro Sassi, né, que Sassi disse que essa já tá ensaiando essas músicas aí pra cantar no show. Eu falei, se essa fofinha tirar as músicas velhas que eu gosto da Eras Tour pra poder cantar Sociedade dos Poetas Mortos, eu vou ficar puto. Eu falei, ela pode botar no lugar de Folclore e o outro lá, né, Cardigans. Evermore, que são 7 músicas insuportáveis. Ou ela pode pôr no lugar daquela música de 10 minutos dela. Se ela quiser tirar música boa pra botar essas desgraças. É, Mariana. O pessoal tava... Se ela quiser, que... inclusive, fazer sim, o show inteiro. Se ela quiser fazer o show da Eras Tour como ele é e falar assim, gente, agora eu vou fazer mais uma hora de Sociedade dos Poetas Mortos. Eu apoio. Eu vou embora, deixo ela lá com quem gostou e é isso. Eu, hein? Chatíssimo. Não, pra quem perguntou, eu achei que o álbum ele é um... É como se fosse descarte de Folclore, né? É como se fosse descarte de Folclore e de... Tudo descarte. De Midnight, uhum. Assim, é descarte, assim. Não usei nesses álbuns, vou usar aqui agora, entendeu? Uhum. Parece realmente que você tá ouvindo a mesma música várias vezes. Inclusive, assim. Várias coisas são recicladas, que eu tenho um vídeo como vai mostrando as batidas, tudo que ela vai usando igual. É, o... Menina, eu fui ouvindo... Eu coloquei pra tocar e eu tinha que ir olhando as músicas. Falei, mas trocou a música, gente? Uhum. É tudo a mesma coisa. Tem uma outra que é diferente, mas assim, é tudo mais ou menos a mesma coisa. E aí, um negócio, drogada, tô triste, deprimido, não sei o que, queria viver na década tal sem racismo, sabe? Umas lacrações sem fim. E um negócio desses homens que detonaram a vida dela e ela detonou tudo, e ela não presta, e ela não merece. Ah, ai, gente, vai supera. Né? Já deu, né? Já deu esse negocinho de adolescente de 17 anos, ela já não é mais uma adolescente, já é uma velha já. Pois é. Daqui a pouco vai fazer um álbum falando que o homem é trampista. É, daqui a pouco vai terminar com o outro e o problema é o homem. Sempre é problema o homem. Ela é o anjo na Terra que não tem problema nenhum. Chata pra caralho. A nossa Marta. Ela precisa parar de trabalhar com o Jack Antonoff também, que só faz esses negócios desses tecladinhos dos anos 80. Chega! Uhum. Deus, quem aguenta mais? Tem uma música, menino, é tal da Lomley, que é, tem uma parte que é igual a de Hiro. Ela canta igualzinho, assim. Tipo, é a mesma coisa, só mudou o ritmo um pouquinho. E o feat com o Post Malone, que ele fala 3 frases, né? Ele faz back-up dela. E ela tá no feat com a Lana Del Rey o álbum inteiro, né? Porque várias músicas eu achei que era a Lana Del Rey cantando, que ela tá com aquela voz assim. Eu falei, gente, alguém dá uma injeção de adrenalina nessa menina. Ela tá sofrendo muito. Mas eu acho isso, sabe? Ela tá muito repetitiva, mas é aquele negócio. Tem o pessoal que consome, que gosta muito, que acha incrível, que precisa de tempo pra degustar. Mas é repetitivo. Ah, e o povo que quer ficar separando as métricas das letras. É igual, repetitivo, gente. Se você gosta, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí. Sucesso demais. Sim, tá liberado. Entendeu? A gente gosta, já gostou de coisa muito pior. Ai, não tem problema. Pode gostar, mas sabe que você tá gostando de um álbum ruim. É, não tem. Você eita. Ficar ouvindo 2 horas, porque tem 2 horas e 5, né, o Anthology. O Rebel Mundo na tela, né? Tem 2 horas e 5 e E é quase 2 horas e 5 você ouvindo a mesma música. É complicado. Não, pior que quando saiu a capa, eu jurava que ia ser tipo, nossa, ela vem na era que ela vem cantar música sexy de pegar. Ela tava toda se oferecendo na capa, né, menino? Tá. O Henrique até falou assim, ele falou, ah, não tô achando a versão dos das 16 músicas. Eu falei, ah, é uma que a capa é ela deitada, vem me comer. Ele, ah, porque essa outra é ela sentada, vem me comer. É porque quando no Spotify, pelo menos, não tava. Depois que saiu o Anthology, você entrava lá, tipo, na Taylor Swift pra procurar na discografia e não aparecia o normal. Uhum. Só aparecia o Anthology. Era bizarro. Então, mas eu fui ouvir o normal pensando assim, bom, as que ela escolheu primeiro entre as 30 devem ser pelo menos mais diferentinha. Mas não, se você for ouvir as 30 na ordem, dá na mesma. Uhum. Exatamente. Tipo, as 16 não são mais diferentes ou menos sobra, é tudo sobra, tudo descarte. Sim, tudo descarte dos outros álbuns. Puxado. Mas melhor, quem somos nós pra julgar, né? É, e falando nisso, saiu a nota do Pitchfork do álbum da cantora Ana, né? Da cantora Ana, e teve a nota maior que do álbum da Taylor Swift, né? Ah, vai ter álbum de Ana? Saiu o álbum da Ana? Saiu o álbum da Ana, saiu. Mentira, que hora? Hoje? Saiu agora, meia-noite. Aula da cantora Ana. Ah, vamos ouvir agora fazer live act aqui. Saiu aí, nota 6.5. Como é que é? Tinha uma playlist, não tinha uma playlist fake que era maravilhosa? Tinha, com a perna da Monte Negro. Feito no sua pica, fit, não sei o quê. Tinha do show da Madonna, né, com a perna da Monte Negro participando. Ah, é. Bateria da Grande Rio, um inferno. Mas o somzinho... Ah, tá com o namorado gay dela. Lançou o álbum na geração, nunca mais ouvi isso falar. Deve sair uma da manhã, amiga. Horário do. Ah, daqui 15 minutos, ó, tá aqui, ó. Ah, é, horário dos Estados Unidos. Ouvir. Ela é americana, Anitta, agora. Mas só vamos 15 minutos, então. Comentários, então, da edição. Opa. 401. Né, começando aqui com Mari Barbosa dizendo: ê, vocês salvaram minha TPM e cólicas. Me alegram demais sempre. Eu queria gostar mais de reality show, porque parece que vocês se divertem tanto. Que aleatório esse elenco de A Grande Conquista. Menina, acabaram de eliminar 10 participantes. Baseada. A gente se diverte sempre, né? Porque... Exato. Inclusive, o menino do Ilhados com a Sogra foi eliminado, né? Foi eliminado já. Que pena. Sassone. Alto pra caralho. Foi eliminado. E parece que o grande favorito, Haddad, né? Que Haddad ficou com 40% dos votos numa zona de risco que tinham 21 pessoas. Tá? Desistiu de ser prefeito e vai ser... Aham. Uhum. Vai ser claro. Cada vez que vocês falam de American Horror Story, eu fico chocada que essa série ainda existe. Tá? Ah, tá muito. Nós gostamos. 9-1, realmente achei que não precisava 3 episódios, mas Bucky B foi gostoso demais, literalmente. Risos. Ai, achei gente, muito eu tô corrido. Sofrendo que vai acabar essa temporada. Que é isso, minha menina? Ainda falta metade da temporada ainda, fica tranquilo. 2 episódios. Que é isso, 4. Achei muito corrido o desenvolvimento disso, do casamento e a resolução do problema da adoção. Grace também achei um pouco esquisita a cena do telhado. E tô revoltada que vão estragar Helm e Yasuda, que nem começou direito. Fallout, eu tô amando. Faz tempo que não vi uma série boa assim. Filha da Dani, eu te entendo. Também sinto que tenho amigos famosos. Mas a gente é amigo, Mari. A gente é amigo também. Gente, se falassem pra vocês... Falassem pra vocês no início do ano, você falar, ó, as séries que vocês vão mais gostar do primeiro semestre é a adaptação de Fallout, de jogo de zumbizinho de pós-apocalíptico, e uma série sobre um estoque chamada Bebê Rima. Vocês iam acreditar? Em nenhum momento, ia falar que você tá completamente maluco. Ia falar que você tá completamente maluco. Mas é o que teve hoje, né? As voltas que a Terra plana dá. É, exatamente. Próximo comentário aqui de Henrique Simão, né? Também. Eita. Dizendo: oiê, passando oi. Pra rapidinho. Estou muito Fallouter desde que vi a série. Alegria total. Pena que vai levar mais uns 7 anos para a próxima temporada. Fiquei preocupado pela proposta de Zanon de um reality da série, torcendo para que os produtores não tenham essa ideia. tá? Álbum da Taylor, vou guardar junto com Speak Now e fingir que nunca ouvi. Gostei de umas 3 ou 4 músicas e vida que segue. Semana que vem ela já deve lançar álbum novo mesmo. Quê? Beijos. Pô, não mentiu em nada, né, menino? Ai, ai. Beijo, Rick. Próximo comentário aqui no Levi Ventura dizendo: obrigado por 4 horas de logadinho. Vocês comentando o fim do casamento do Mega no meio da semana, sem nem imaginar os desdobramentos dessa história nesse fim de semana. É cansativo, né? Mas é a mesma coisa essa história do Mega, né? É, cansativo como ele. Tipo, Henrique hoje falou assim: ah, você viu que Mega oficializou seu passado? Foi, gente, mas tá oficializada, né? É tipo, acabou o mistério, Fernanda Band no Multishow. Tipo, todo mundo já sabia. Sabe? Eu acho exaustivo, assim, porque um monte de gente... Não sei se vocês viram, a polêmica de hoje era... As pessoas estão dizendo que Mega é feio porque ele tem traços negroides. E aí estão apontando outros negros que participaram do BBB, mas que os traços são mais finos e não sei o quê. E aí, tipo assim, quer obrigar as pessoas a achar Mega bonito. E eu não acho Mega feio como as pessoas acham, não tô horroroso, não. Mas assim, gente, deixa eu chamar os outros de feio. Eu só tenho que dizer que atualmente ele tá no modo Léo Dias, né? Qualquer vídeo, qualquer coisa, parece que ele tá num nível de cocaína inacreditável. Não, e o plot que ele só vai nas coisas agora de terno, de pastor, de um negócio assim, gente. Alguém até botou que ele tá tipo... O Whindersson disse que ele tá projetando o que ele quer pro futuro dele. Né? Não, e ele chegando com o estetoscópio no pescoço, né? Ah, então, vamos fazer um vestibularzinho pra primeiro poder colocar? Tá igual a... Vocês viram a menina que recebeu um aviso que ela foi aprovada na isenção do Enem e ela tá frequentando as aulas de medicina? O quê? Que ela, tipo, saiu assim... Foi aprovado o seu pedido de isenção. Aí na cabeça dela foi: passei em medicina. Ela tá indo na faculdade estadual, federal, sei lá. Que doida! E assistindo aula. E o povo: mas você não é daqui, né, gata? Ela passei em medicina. Que doida! Totalmente mata das ideias. Totalmente mata. Vou te dar a vida das ideias. Né? Olha, e nem falamos, né, menino? Que o pessoal postando aí, né? Nova geração do humor, né? GK. Aquele Lucas, Carlinhos Maia e Bia do Brás, né? Falei, meu Deus, o humor tá como, né? Chorando sangue. Você viu que a Globo registrou a marca Brasil do Brasil, né? Exato. Registrou não, né? Entrou com o pedido. Exato, mas já tinham 2 civis que entraram antes da Globo pra registrar. Adoro. A cara da Globo. Você viu que a Caga Grosso vai no programa da Fernanda Pitel? Aham. Ah, amigas, né? Vai ser uma das convidadas, a Fernanda vive. Exato, e Caga Grosso vai gravar um vídeo pra entrar no banco de talentos da Globo. E o povo tá dizendo que Caga Grosso tá pegando Mega, né? Nossa, coitado. Tem uma fanfic que eles passaram a noite no hotel, não sei o que, tem uma foto deles que é tipo pós-sex. Eu falei, olha, se essa menina tivesse essa coragem. Coitada. Sem limite que ela tá. Seguindo aqui, Levi Ventura disse: vi o feed de Fernando Escarião contando pra família que ia participar da temporada de férias com o ex, e a mãe dele começa a chorar. E eu tentando entender o que estava acontecendo. Peraí, The Rookie ainda tá no ar? Minha gente, respeito The Rookie, Levi, respeito. Gostei da história desse filme, grandes hits. Talvez quando tiver meia hora eu veja. Mas precisa de 2, eu, hein? Meia hora. Ah, prefiro ver Evidências do Amor. Sandy. Você viu, né, menino? Vi, não, eu não tenho coragem de ver esse filme porque eu tô com tanto ranço dessa garota que eu acho que eu não vou aguentar. Da Sandy? Tadinha. Fiquei assim, desde que ela falou no programa da Angélica, que ai, não consigo postar foto sem filtro. Ah, bichinha, complexada. Ai, chato demais, então, galera. Queria ser complexada e rica que nem ela. É, queria estar também... com Júlia, quer? Que? Também achei a construção do cara no telhado em inglês meio aleatória. Nem lembrava quem era aquele cara no episódio. Mas a partir do momento que Simone e Mike Chang chegaram no telhado, gostei das atuações. Meredith aparecendo em sua participação especial, tá aparecendo mais no hospital que a Helm, que é fixa, eu acho. Sim. Essa enfermeira recepcionista, quando falou, foi um destaque diferente, que vinha me perguntando se ela era uma personagem regular que não tinha prestado atenção. Não, amigo, ela é só avulsa mesmo. Sempre esteve lá, assim como Nathalie Morales. Exato, sempre pelo hospital, a gente só que nunca percebeu. Eu baixei o Fallout Shelter pra celular anos atrás e não curti a dinâmica do jogo. Por esse motivo, a saber da temporada da série, eu nem me interessei. Mas escutando a review de vocês, eu animei sim, tá? Oh. Muito bem. Próximo comentário aqui de Lulu, né? Luciana, na Dark 1, não, na Light Room. Na Light. Falando. Esse logado foi turou 4,20 de milhões e botou uma verdinha aqui, igual a Ludmilla. Safada. Porque o programa ficou com 4 horas e 20 de duração, né, menino? O povo é tudo maldoso, como pode? E eu falando com o meu pessoal do trabalho, né, que realmente a maioria dos comentários é agradecendo que o programa teve mais de 4 horas de duração. Vocês não têm vida mesmo, né, gente? Tá com tempo, né? Eles gostam de ouvir, eles gostam. Próximo comentário aqui de OEA, também esse grande ícone, dizendo assim: Léo, agradeço pela confirmação de Olivia Rodrigo. Me senti um protagonista de Agatha Christie desvendando isso. Nunca li Agatha Christie, mas imagino que seja assim. Inclusive, você viu que hackearam o canal da Olivia Rodrigo, né? Ah, é? Foi, ela disse que pra não ligarem nada do canal, que tinham hackeado, não sei o quê. Falei, gente, será que foi o 27 que é? Que bafo! Que tiraram assim. O canal do ar, tá uma loucura. Né? Sem reviews de Dark esse fim de semana, hein, gente? Não vai poder vender tinta. Garoto. Eu posso dar uma breaking news no meio dos comentários? Claro. Eu só tô confirmando aqui, me dá 2 segundos. No ponto. Peraí. Então tá. Se ele chegar e falar o negócio do canal da Guerreira, eu vou dar na cara dele, que ele vive fingindo não ouviu o que a gente disse. Exatamente, fazendo a surda. Próximo comentário aqui de Raíssa Vaz, né? Dizendo: faltou chamarem o pai da Lucy de Fallout de Comandante Dúbio. Eu amo esse apelido. Mas ele não é o Comandante Dúbio. Ele é o Supervisor Dúbio. Uhum. Supervisor Dúbio. Próximo comentário aqui de Ana Paula Abreu, também um grande ícone que tu faz a gente sempre aqui, né, desde os primórdios, dizendo: amei, logado de 4 horas, ouvindo como se fosse série, mas o trabalho atrapalha. E fica a pergunta: em qual estacionamento Taylor está perdido? Bicho. Vamos fingir que ele sempre esteve pelos corredores igual a doutora Vulsa? Amo. E a notícia dizendo? Menina, então, acabou de sair aquela cantora que disse que ia fazer um álbum que nunca fez, tá há 5 anos, lançou uma música agora. Norme, né? Normani acabou de lançar, né? Eita. Um feat com Gana. Lançou não, né, menino? Jogaram lá no Spotify e falaram, tá aí, menino, olha que loucura. O disco é Norme. Norme não é o irmão da Lucy? O irmão da Lucy de falar que se chama Norme. Mas esse é o Normano, entendeu? Ela pegou descarte do álbum dela, que nem tem, e jogou lá. E te falar, a música de Norman se chama My Boy Always Breaks His Favorite Toys. Não, a música dela chama 1,59 e a música tem 3 minutos, não entendi o conceito. Tinha que ser 4,20. Stand back, mano. Ou 3,58, né? Que é 1,59 duas vezes. Podia vir um feat de Normani e Camila Cabello, né? Pra quebrar a nação. Não, Camila Cabello tá em outro momento da sua vida agora. Da minha? Ela tá em outro momento. Aham. Uhum. Que um dia o caminho dela vai encontrar com a sua. Próximo comentário aqui de Virnia Martins, né? Dizendo: tudo pra mim um logadinho de 4 horas. Nossa. E esse reality da Record? Esgotaram as subcelebridades e foram atrás da sub das subs. Fallout já tava no meu radar, então já vou correr para conferir. Vá conferir sim, que é um grande hit. Um grande mousse. Próximo comentário de Nath dizendo: fui assistir aos Bet, pois não tinha mais nada pra ver e acabei gostando. Hahaha. SOS, aquele fundo verde de Nova York. É muito mal feito. Fora isso, é um procedural assistível. Sim. Só que a aos Bet deixou de ser advogada pra ser detetive, né, amiga? Tem isso. Bons tempos que as pessoas gravavam numa cidade qualquer fingindo que era Nova York, né? Agora tem que ter o fundo verde. Uhum. Agora não querem gravar nem na cidade, né? Gravar no estúdio mesmo. Difícil. Próximo comentário aqui também de Igor Piva dizendo: Fallout verei com certeza. Nossa nova Westworld revolucionária, que será boa por talvez uma temporada. Mas a pergunta mais importante é: quando Taylor Pompeu não fala no podcast, é o boneco que vai no lugar dele? Sim. Tá sempre sentadinho atrás do microfone no nosso estúdio. Boneco inflável. Menino, inclusive eu ia perguntar pra vocês: vocês acham que quem fez Michael Emerson cabeça em Fallout foi a boneca de Maria Edith? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Que ela é bem versátil, sim, né? Sim. Ela só cortou o cabelo e atuou ali daquele jeito, ali, visceral. Sim, deu uma maquiada, né? É, pra, né, pra passar. Porque como não ia ter muito close, dava pra enganar. Close na boneca. Close na boneca, literalmente. Próximo comentário aqui de Lucas Tinoco dizendo: logado de 4 horas, coração. Pensei que iria odiar Fallout, mas acabei viciando. Tá? Próximo comentário aqui de Tiaguinho Duarte Ferreira, também. Tiaguinho, o pagodeiro? O pagodeiro, exatamente. Ex de Fernanda. Logado de 4, que delícia, boquinha salivando. Agora estou atualizado e vou comentar todos os episódios. Vou cobrar. Tá? Stay tuned. Oh. Vou cobrar. Adorei Fallout, uma das melhores adaptações de jogos. Vim em um fim de semana. Os filmes, tudo bomba. Passei longe. Sucesso! Sucesso pra nós, Thiago. Volte nessa edição aqui. Vou cobrar os comentários, tá? Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá lá no nosso grupo. Se você não faz parte do nosso grupo, entre no glorioso Telegram, tá? Link tá aqui na postagem, você pode fazer parte do grupo. E Gabi Fernandes tá dizendo: programa de 4 horas não tem caracteres suficientes para comentar. Logado out of context. Atriz de filme de amor intenso. Eu perdi tudo e não tinha nem meia hora de episódio. Menina, a polêmica do momento, né? Que as pessoas, acho que até você não tá sofrendo, que o filme lá novo com o Mikaelzinho é 13 motivos. Não, 13, sei lá. É um filme com 13. Que vai ser sobre um criador de amor intenso, né? Ah, é? 13 Razões, é um filme novo de... É, que é do diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, com o Joelsos e Um Homem Igual a Joelsos. Ah, gente, inovador, acho que, né? Aí o povo tá dizendo: ah, vocês acham que gay é isso aí, seu amor intenso, não sei o que, é... Ai, não pode mais nada. E eu doido pra ver Joelsos fazendo amor intenso. Ai, tomara que entregue. Vai ser de novo, duas passivas patéticas lá se cantando. Eu amo. Garoto! Ai, ai. Não menti. E o último comentário. Último comentário aqui de Dan Leite dizendo: se o logado com 3 horas já é bom, com 4 horas então. Estamos precisando urgentemente de comédias românticas boas, porque essa dos Hits e da Billy Walsh, só por Deus. E observação: adorei ver 9-1 na pauta, carinha apaixonada. É isso, menino. Muitos comentários, gostei. Vou cobrar os comentários que as pessoas fizeram. E vocês são, né, completamente maluquinhos. E por isso que vocês gostam da gente, a gente gosta de vocês. Que todos vocês gostaram que o programa teve mais de 4 horas, né? Vocês são. Sim. Ó, deixa eu ler um comment aqui pra gente aumentar a duração desse. Saiu a notícia, né? Foi anunciado para junho a estreia do filme 13 Sentimentos, meninos. De Daniel Ribeiro, mesmo diretor. Hoje eu quero voltar sozinha. Tem as fotinhas de Joias olhando pro homem igual a ele. Tá, beleza. A Zanon: nossa, mas histórias sobre duas gays brancos que faz pornô a gente vê todo dia, né? Que inovador. Gente! Ué, mas é verdade, ué. No Twitter eu vejo toda hora. Mas é a sua bolha. É a bolha de todo gay, gente. Inclusive tem barraco semana passada de um gay, né? De um casal gay, né? Que de coisa de amor intenso. Ah, é? Ah, teve mesmo. Teve mesmo. De um grandão e de um baixinho, né, menino? Um homem é que nem a... enorme, que nem a polêmica do homem de amor intenso do pinto de garrafa de vinho, né? Ah, é verdade. Não, e agora gente, recebi... Não, olha aqui. Não, eu vou ler essa mensagem. A Rafaela não escuta mais o podcast, eu posso ir por ela. Olha o que ela mandou pra mim. Cadê? Deixa eu achar aqui. Você viu enquanto você procura aí... Ela mandou: amiga, acabei de ver o boy garrafa de vinho. Tu viu? Confesso que não me assustou tanto, não, mas... Gente! Gente! Aí eu respondi: você é meio arrombada. Ela falou: não falei que aguento, só falei que não me assustou. Achei, inclusive, que a proporção com a garrafa é menor. Tem quatro dedos de largura. Tem gente que põe o braço. Não meu achei tão isso, não. O polvo me assustou muito mais. Aí, amiga, esse do polvo eu não quis nem ver, que achei. É, o pinto polvo, você não viu, não? Não, eu só vi o da garrafa. Vocês viram que o homem da garrafa dá um reset na mulher, ensina a fazer um reset? Faz o quê? Não. Ele fala, isso é como você faz um reset na pessoa. Aí tá ele enfiando no cu da mulher, garrafando assim. E aí ele tá com a mão inteira na buceta dela, fazendo como se fosse um reset no celular. E a mulher tá lá... É horrível. Gente... Ai, gente, rolou um destempero. Deixa que do nada, o restante na mulher. Aí, porque falaram tanto desse homem, eu entrei no Twitter dele pra ver, né? Nos primeiros vídeos era isso. É, não, eu também entrei pra ver. Inclusive, quero deixar a recomendação aí, né? Pra... Entrar, deixar a recomendação para assistir o programa da Loba aí, né? Vanessa Wolff, dessa semana, que foi com a Samira Close, né? Foi o final de temporada e foi, assim, um must-see da baixaria. Foi, assim, para quem gosta de coisa baixo calão, baixo nível, tá maravilhoso, apenas. Então eu tenho que assistir. Tem que assistir, amiga. Tu vai rir pra caralho. Tu vai rir muito. Eu tive que me segurar no trabalho, porque eu tava com vontade de rir muito alto, porque tava muito bom. Só lembro daquele gif dela, oba, e ela mexendo o peito assim. É muito bom. Ai, ai, gente. Mas é isso, né? Deixe seu comentário no Spotify, no site, no Twitter, no Telegram, onde você quiser. Muito importante marcar nós, tá bom? É, se quiser apadrinhar, patreon.com, né? Logadinho aí com 2Gs, pra procurar, muito importante também. E vamos para merchans e despedidas, então, começando com ele, né? Márcio Zaneide. Ah, gente, é aquilo. Me segue no Twitter, no Instagram, arroba com Zanon. Tem nada demais, não falo nem mais de Big Brother. Mas é isso, eu tô falando poxa, da minha barra de ser uma pessoa que tá virando padrão, né? Aí eu tô comentando lá. Tem até roupa que não me serve mais, que não passa por causa dos meus músculos. Ai, fiquei como, né? Que os braços não estão mais cabendo nas camisas. Aham. Nossa, chegou esse dia. Chegou. Eu ia entrar na camisa, mas estou muito grandona, não consegui. Gente, daqui a um ano vai ser o quê? Abertura do OnlyFans, né? Chegou o dia, abri meu OnlyFans. Vocês querem saber a setlist do álbum de Anira? Só música escrota, manda aí. Ó, a primeira, Lose Your Breath. A segunda, Grip, pra gente poder ficar gripado. Funk Rave. Fria, okay. Antes era Sofria, agora Sofria. Meme, porra, Love in Common, Aceita, Double Team, Feat Bray e Bad Gial, Savage Funk, aí vem Joga Pra Lua com Dennis e Pedro Sampaio. Joga pra lua, pai. Cria de Favela, Puta Cara, Sabana, Ari com Sam Smith e Mil Vezes. Mas é o feat com a Melody, que é mais legal. Não tem feat com a Melody, não, só, é com, só Pedro com ela mesmo. Sampaio. Vai! 15 músicas, 35 minutos. Aposto que melhor que. Eu aposto que Batidão Tropical 2 é muito melhor que esse álbum. Ah, mas Batidão Tropical 2 é bem ruim, viu? Não é, não, você cala a boca. Só gostei das músicas que são cover, que é a Miúza, a versão dela de Listen to Your Heart, que não é melhor que a do Desejo de Menina, e aquela do DJ Toque Telefone. O resto tudo genérico. A roda do rádio? É que é DJ, por favor, como é? Esqueci, gente. É amor, por favor, não desligue o telefone. Só os covers são bons, né? O resto. Mas bem melhor que os álbuns anteriores dela, de Depressão da Noitada, e bem melhor que o de Gloria Groove, que é aquele que faz a rivalidade do nada. Rivalidade Drake, né? Gloria Groove hoje tava bolada no Twitter, né? Tava bolada no Twitter lá falando das mídias. Uhum. Ela fez lá o posterzinho dizendo que... O posterzinho falando que... né, tava aproveitando uma pausa, mas que já tava voltando, e que os jornais estavam dizendo que ela tava com depressão, que tava dando uma pausa na carreira. Ela tava puta lá. Falando. Inclusive, eu tava vendo aqui que Bastão trocou o volume 2, até hoje não saiu as músicas que eram, que tava assim, faixa 8, faixa 14, faixa 10. Eu achei que uns dois dias depois ia sair, né? Mas até agora... Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que é uma ótima, assim, né? Com nada de entendedor de música, né? Eu acho uma boa estratégia você lançar um álbum com músicas que faltam pra lançar depois. Porque ninguém mais escuta álbum e engaja álbum, né? Uhum. Acho que assim, você vai lançando o que falta depois, ainda tem essa se for música boa, né? Parece eu acho legal, lá. Mas eu acho que tem um limite de tempo, né? Que esse CD já tem. Esse CD, ótimo, né? Aquele velho. Esse álbum já tem o quê? Umas 3 semanas? É. Por aí. Mas eu acho que uma vai ter tipo o Natanzinho. Você vê, se a Andressa é igual a Taylor Swift, né? Que lançou, dobrou o álbum do dia pra noite, né? De um dia pro outro, mas também não dá pra ficar deixando aí incompleto um tempão. Uhum. Ah, eu queria tanto que ela lançasse a música. É o meu pene, mas também o seu cu, elinho, seu cu. Seria tudo se ela lançasse. Eu queria que ela lançasse Tio Sam, né? Bota piraca, né, meu pai? Tio Sam. Gente, imagina se sai o Tio Sam no meio do álbum. A gente cantou live, né? Lembra? Aham. Uhum. Cantamos live. Mas e você, Leozinho? Minha chance de despedidas. Ah, eu sou a música nova de Normani, né, grande ícone aí, e já tivemos aí a conclusão, né, assim como Rebel Moon de Marlon Stories no SED, em breve teremos episódio de teatro. Meu Deus, o momento que o Brasil está aguardando. O editor já cortou meia hora assim, ó, sem dó. Editor passando a tesoura. É, o editor falando assim, não, gente, as pessoas precisam, né, ser mais direto ao espetáculo. Amo, amo, amo, amo, amo, amo. Mas então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau, bebê Renan, send from my iPhone. E bom. Tchau, tchau, tô indo ali dar um reset numa mulher. Garoto. Para com isso. Zanon, daqui a pouco chegou o dia. Minhas cuecas não estão cabendo mais porque botei a garrafa de vinho. Não, aí tá bem longe dessa garrafa de vinho. Implantei. Ah, você vai botar um hialuronato, que? Um ácido hialurônico. Baixaria, meu pai. Vocês viram que tem a harmonização peniana agora, né? Tem. Menina, olha, Normani avisou, 14 de junho sai o álbum dela. Vi. Olha aí. Vem aí. Postou até uma fotinha de biquíni verde. Biquíni não, né? De maio verde. Japonesa, achei. Fazendo aí de um face.